Olá, tudo bem? Está começando mais um... Ah, acabou minha voz, caralho. Velho é foda, né? Está começando o fim do começo. Está começando esse charuto aí, isso é Havano, né? Então, está começando mais um MD Mangá, um podcast que você não é um podcast que você queria, mas é um podcast que você merece, seu pau no cu. Isso aqui sou eu. Tem que ser agressivo, cara, porque otaku nem é gente, né, cara? Começa por aí. É, tal qual o nosso presidente. Estamos aqui começando mais um MD Mangá, e um MD Mangá tradicional já, que é um MD Mangá de anime que não é de temporada. Mangá. É um MD animes da temporada. Estou aqui eu, o André, o Matos Desto, olá. Tem aqui comigo já tradicionalmente o Matheus Forni, o Lojinha Perna Quebrada. E aí, não joguem bola. Temos Tango Comando, Tarciso, Carlos. Shazam Karai, muito melhor que Vingadores Ultimato. É justo. Temos também Felipe 5 Horas. Oi, eu só assisti o Shazam Karai. Mas é o suficiente. Podcast Shazam Karai. Né? Temos dois convidados de honra. Um já é quase membro efetivo do MD Mangá, que é o Senna Kurumada. Opa, vai um up aí. Porra, e o Senna já é quase membro efetivo da podosfera brasileira como um todo, né? O Senna, se juntar a carteira de trabalho dele de podcaster aí, ele tá se aposentando ano que vem já. Cara, é tipo a loura do banheiro dos animes. Né? Mais anime, aí o Senna vem com uma... Você fala anime três vezes no espelho, você fala MUP três vezes no espelho, ele aparece, né? Mas tem que ser o vape de maçã, que é o mais gostoso, hein? Olha, eu nunca nem tomei isso aí. É bom esse negócio mesmo? Não é de soja? É bom, é divertido. O verdadeiro soy boy, né? E também temos aqui o nepotismo, né? Que o Lojinha falou assim, pô, eu tenho um amigo, deixa esse meu amigo participar, ele me enche o saco, ele me deu dinheiro, eu devo dinheiro pra ele. Caralho, eu enchi muito o saco do Lojinha, velho. Que é o Maxon. Olá. Eu chamo o nome dos animes só em japonês e às vezes eu falo muito rápido, então assim ninguém entender, desculpa. Devagar e pausado. Inclusive é uma crítica da gente que a gente só fala o nome dos animes em japonês, mas foda-se, né? Ah, desculpa se... Demon Slayer é o caralho. E, não, não, não, não, porra. E na surdina, nos 45 segundos do tempo, temos o Léo Final. Qual é? Qual é? Não faço a mínima ideia do que vocês vão falar hoje. É justo. Cara, a gente vai falar de curso, né? A gente vai literalmente falar. Nunca antes isso esteve tão certo na MD, né, cara? Eu descobri no segundo episódio que também vamos falar de maconha. Deus não deixa. Pô, a Lojinha tá com spoiler, cara. Porra. Mas então, como vocês podem ter percebido, a gente vai falar do anime mais estranho e mais bem animado, puta que pariu, que anime bem animado da temporada, que é o Shazam Karai, vulgo Sarazamai, né? Que parece o nome de novela da Globo, não é? Saramandaia. Três pratos, é isso que significa esse nome. É? Calma aí, fala de novo o nome aí pra procurar no Google. Sarazamai. Léo, vai assistindo isso enquanto a gente grava aqui, Léo, vai valer muito a pena. Vê imagens aleatórias. Eu não entendi o nome desse inferno. Não vejo imagens aleatórias, não. Vai assistir o episódio enquanto a gente tá aqui. Inclusive, que, assim, vale muito a pena você ver esse anime sem saber de nada. Exato. Sem saber nada sobre a vida, cara. Eu catei, sem também saber, uma das coisas. Tudo bem, beleza. Já que ele vai destruir todas as suas noções, expectativas de vida, é melhor não, eu não entendi o nome desse inferno. Eu passei no turbão. Ah, tá, beleza. Ai, meu Deus. Tá vendo? Fica reclamando. Ai, a gente fala o nome em japonês. Se tivesse um título em inglês, o Léo já tinha achado. É ia verdade. Ser, sei lá. Eu botei Saramanzai aqui e o Google corrigiu pra Saramandaia. Isso aí. É aquele anime nacional com a Dona Redonda e o Zé das Medalhas. Mas então, Máximo, do que é Sarazamai? Tenta explicar. Não, voltou. Tenta explicar em uma frase o que é Sarazamai. Shazam, caralho. É isso. Em uma frase? Você quis dizer Saramandaia? Em uma frase, essa é a explicação, ok? Cara, é muito complicado. Saramandaia em uma frase, tô certo ou tô errado? É? Não, isso é rock santeiro, meu bem. Tem uns capos. fazer aqui, maluco. Esse é um anime que a sinopse dele é que é uma história que não, tá tirada literalmente do cu. Em um mundo que as pessoas gostam de caixa, pessoas tiram coisas do cu. Acabou essa. Cara, Felipe falando bosta pra variar. Não, pior que não. Boa. Cara, é porque as caixas são caixas metafóricas e literais ao mesmo tempo. Isso que é mais foda, porque a caixa representa aquela coisa que você gosta muito, mas não quer mostrar pra ninguém. Cara, eu não sei o que pensar. Não, e o logo da Amazon, cara, tipo, né, com a Capazon lá. Vamos com calma. Pra quem nunca viu o Sarazamai, que é provavelmente a maior parte das pessoas que estão ouvindo esse podcast. Ele começa com um garoto que tá andando com uma caixa. Todo mundo tem uma caixa andando pelo mundo. Uma caixa muito parecida com o logo da Amazon. Mas outra coisa, vocês viram? Alguém viu mais de 2 episódios? Eu vi 2. Pois é, porque a caixa vai ser um negócio constante ou a caixa é o item do dia? A caixa tem um negócio constante porque no segundo episódio ele tira uma arma. Não, pois é porque cada um tem uma caixa e a caixa simboliza... Mas no primeiro episódio falou que quanto mais caixa, mais feliz você é. Não, pois é, mas é porque no primeiro episódio o item do dia é a caixa. Caralho, cala a boca, alguém explica. Que a sinopse, vocês estão se enrolando. Então, é sobre um garoto que tá andando com a caixa dele. Com calma, não conta, ele é parecido com as outras pessoas. Amava os Beatles e os Rolling Stones, Lozinha. Era só... Além do Léo e da Júlia, tem alguém aqui que não assistiu? Acho que o Max. Eu também não vi, não. Eu como que sabe? Porque eu te mandei ver esse anime e você falou não. Caraca. Ele ama assim, tu convidou o maluco. O cara chegou aqui pelo pistolão do Lojinha e o cara nem obedece a regra do podcast, cara. Aí quando o Lojinha vira o ditador do surubão, entendeu? Em cima dos amiguinhos, ele manda. Agora, o convidado, ele não manda. Isso tá errado. Exatamente. Na verdade, foi uma ação de consequência por não ter sido obedecido. Cara, Saramanzai é sobre três garotos que... encontram uma... quebra uma estátua de um capa em Shinjuku, lá em Tóquio. Explica o que é um capa aí. Um capa é um demônio japonês muito estranho, que é ninja japonesa. Que tem um prato na cabeça que tem que estar com água. É. Se você esvaziar a água, ele vira um e ela nada, mata a gente, né? Mata a gente mexendo. Então, aí tá. A gente tava conversando disso outro dia. Essas histórias da capa acabou virando uma parada bem pop, assim, apesar de ser bem roots. O capa é pop, né? Caraca, cara, entrego, maluco. Parabéns. Vamos fazer a dupla aí, maluco. São inspirados em Harry Potter, tinha capa. Esse já... aí, o título capa, do. Ficou bem pop. E aí... O título do podcast já é Capa é Pop, hein? O capa é pop. Alguém tem que lembrar disso. Eu vou anotar dia. Aqui no meu bloquinho imaginário pra deixar. Vou escrever todo dia de meia e meia hora aqui no Surubão pra não esquecer. Pra não esquecer. Twitter agora, o capa é pop. Todo mundo feita, por favor. Então, mas o fato do capa ter virado uma parada tão boa fez a gente esquecer as origens do capa lá no fundo do cu. Que todo mundo já para com sabe. Isso. O Léo tá achando que ele não tá zoando. É literalmente do fundo do cu. Se você já pesquisou além de Harry Potter. Você que é um podcast família tradicional, cristão. Você sabe que tem um problema bem sério. Eles têm medo de cair na água que tem capa, porque o capa tem uma fixação séria com o cu. Ele é tipo. Quem não tem, né? O candiru do Japão, né? É isso? O candiru que entra pelo outro buraco. Mas então, esses moleques, eles acabam quebrando a estátua de um capa que, vamos dizer assim, quer que eles... qual é a palavra que eu procuro? Eles... É um capa que não parece muito um capa, né, mas ele... Ele é o príncipe assim, dos capas. Ele parece um Psyduck, assim, né? Um Psyduck, isso mesmo. Mas os capas todo emozinho, né? Então, aí sim. Ainda não, mas aí sim. É o que eu tô vendo aqui, mano. Ainda não, mas aí sim. Isso aí, gente. Tá ficando cada vez mais claro esse podcast. 5 horas é sempre um bêbado. Bom, continua aí, Lozinha, no final. Então, eles encontram o capa e o capa meio que fala, já que vocês quebraram a minha estátua, vocês vão começar a fazer favores pra mim. E transforma todos eles em pequenos capas, com um único objetivo. Quando tem uma pessoa com um desejo muito forte, eles têm que ir lá nessa pessoa e tirar uma esfera literalmente escrita bunda do cu dessa pessoa, com dança e brincando. E uma luta extremamente bem animada. É muito aleatório. Tem muita cara de que vai ser. Não, e tem as regras do mundo, né, que são, é um mundo bizarro, não é o nosso mundo, né? É tipo, calma aí, tudo quanto é lugar é decorado agora, com capas. Não, não, é melhor, é. Porque em todo lugar do mundo tem capas desenhadas, então é uma cultura centrada na figura dos capas. Imagina o seu presidente nesse mundo, ele ia ficar maluco, ele ia tomando conta do orifício dos outros aí, maluco. Não, mas tem uma coisa interessante, que quando eles viram a capa e vão lutar, eles meio que a mente deles se unem e eles meio que abrem os segredos deles uns com os outros, cara. Pra você pegar o objetivo, você tem que revelar um segredo profundo seu. Que é, vamos dizer assim, se o cara tem desejo muito de uma coisa, tu meio que mostra o teu desejo junto com os outros, aí tipo, tu acaba entendendo melhor a história por causa disso, vem em retrospecto, porque o anime é muito psicodélico. Ele eu vou falar, hein? De um jeito muito estranho. Pra quem não sabe, ele é feito pelo Kunihiko Ikuhara, que fez aquele Revolution Girl Utena. Oh. Sério? Sim. Caraca. Caralho, não tem nada a ver com isso. Ele fez também aquele. Ele fez também aquele Mawaru Penguin Drum, que acho que é de lá meio antigo já. Que é uma porra louca também, não dá pra entender nada. Club Penguin. Ele fez também o filme do Sailor Moon R. O melhor filme do Sailor Moon, inclusive. Mas o engraçado, cara, ele tem uma vibe meio paranoia aí, gente. Meio. Tipo assim, ele é meio surreal, saca? Ele. Meio? É. Não, porque tipo assim, ele não fica concreto exatamente em quase um momento. Mesmo quando ele faz um flashback e explica as coisas estranhas, tu ainda fica assim, caralho, tem tanta coisa, tem a caixa, sim, tem um segredo. Então, eu achei maneiro porque ele é metafórico pra caralho, né? O lance das caixas eu achei muito bem sacado, assim, porque no início tem várias caixas de papelão voando pelo mundo, e aí o garoto fala, né? Uma caixa o tempo todo vários personagens. O personagem principal, ele fala, né? Tipo, tem três coisas que ele tem que fazer o tempo todo, são as três regras que ele vive, e uma das regras é ele tem que andar com carregar a caixa dele pra todos os lados, o tempo todo. E ele fala, quem ainda lê revista? Vocês tinham que estar no grupo do MDM pra entender essa piada. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa, Léo. Parabéns. Eu vim aqui só pra isso, eu não sei do que vocês estão falando mesmo, não vi nenhum desses animes. Cara, é muito maneiro. Mas eu fiquei muito intrigado assistindo, porque é uma coisa. Vamos dizer assim, é um David Lynch do bem, saca? David Lynch do bem? É bad vibe. Tipo assim, é um anime sobre se aceitar, ele tem uma mensagem mais sobre, tipo, parar de esconder as coisas e tal. E tem essa coisa, né? Tipo, os teus desejos são os desejos que são teus mesmo, ou são os desejos que você mandou trazer numa encomenda de uma multinacional? Maluco, eu vou te falar que eu tô... caixa de papelão. Eu tô muito intrigado também, porque eu não tô entendendo nada que tá acontecendo nesse anime. Mas a gente viu o episódio, a gente também não tá entendendo, Léo. E eu vi o segundo episódio... Eu vou ver agora, tchau pra vocês. Tipo, o segundo episódio, ele pega o conceito e fala, quer saber, sabe o garoto, o revoltadinho? Ah, então, sim. Ele chega e começa o episódio, ele tá embrulhando pacotes de maconha e tá afogando pessoas em banheiros. Ok. Tá afogando de verdade ou só dando caldo? De verdade, ele tá com... Ele não ameaça com uma faca, ele ameaça com uma régua. Lojinha, mas você tava achando que esse cara era bom elemento quando plana, você viu o primeiro episódio? Aqui, ó, no horizonte. Cara, eu não sei mais o que achar, porque... Ele é o Sasuke do anime, né? O primeiro episódio... Tá bem claro, desde o começo você tava roubando um carro. Não, filme. Mas... Porra, mas... Ou 5 horas, mas arrombar um carro e afogar pessoas na banheira, tem uma distância aí, né, cara? 5 horas vinha um comercial do DVD, você não roubaria um carro e ele levava... Eu acho que tá enrolando maconha, já é capaz de tudo, tá ligado? Bomba atômica. O anime que está explodindo a mente de todo mundo, Sarazan Maia. Shazam, carai. Eu vou ver os vídeos dessa porcaria aqui. No mudo, pode ver. Cara, mas olha só, vocês acham que o Shazam, caralho, vai dar em algum lugar, cara? Vocês não acham que vai mandar um Lost aí, não? E então, foda-se. Mas vai então, dar em todos os lugares, você não viu? Meu irmão. Pelo segundo episódio que eu vi, tipo, ele parece se desenvolver mais na relação spoiler, do protagonista com o irmão dele. Que no irmão final desse episódio é irmão. É irmão, E meio que fica subentendido que a criança é cadeirante. Porque tem um monte de coisa na casa dele, nunca mostra ele andando, enfim. No, todo o arco desse personagem, chegou com dois episódios, como se eu tivesse visto muita coisa, é ele tentando se comunicar com o irmão, só que ele não consegue falar na cara, ter uma conversa normal. Então, para não ter uma conversa normal, ele faz cross-dressing de uma ídola, de uma idol, e fica conversando com ele pro celular. Cara, isso é muito foda. Ele tá, tipo, fazendo catfishing no próprio irmão, cara. É o catfishing do coração. Pode ser catfishing do bem, né? Não, é catfish do bem. Que tem três personagens, né? Tem se o... você pensar bem, é uma babá quase perfeita, é a mesma coisa. Ele tá tentando se comunicar com a amiga. É o remake, né? Que vai ser ano que vem. É o remake. Pois é, tem a babá quase perfeita, tem o marginal e tem o cara que é apaixonado pela babá quase perfeita. Inclusive, no segundo episódio, ele se beija. Ah, porra, maneiro. Porque no primeiro episódio, dá super entender isso, né? Tipo, você... Como assim? Você tava conversando com ele pelo celular vestido de mulher? Aí o garoto fala, não, peraí, não tem nada de errado nisso, gente. Não, deixa o cara, dentro, né? Por dentro, o garoto tava, yes! Maneiro. Finalmente, mãe, de votos. E fica bem claro que a caixa dele tem um presente para o fulano, né? Que a gente vai ver depois, é tipo uma algema que ele vai manter ele na dungeon, aí o negócio vai ficar meio pesado. Você viu que o nome da algema é miçanga, né? Tipo, o nome da pulseirinha, uma pulseirinha de futebol. Pois, cara, Sarazanmai é tipo de coisa que só o Japão poderia proporcionar pra gente, tipo, uma animação. Caraca, o maluquinho caga os caras, maluco. Olha, é isso aí, Léo tá entrando no mundo mágico de Shazam, caralho. É isso aí, cara. E a Júlia lembrou muito também, ou não? Eu tenho que assistir esse desenho. Não, e o foda é que eu peguei os desenhos pra ver, pra gravar o programa. Eu comecei por Shazam, caralho, porque vocês ficavam falando, não, é muito foda. Ah, comecei por ele. Todo o resto não fez efeito em mim. Todos os outros animes, eu não tô nem aí. Porque a coisa mais maravilhosa, eu vi primeiro. Exato, é igual você comer o pudim muito doce no começo da festa. Caraca, eu achei que você tinha falado outra coisa. Eu ouvi outra coisa, cara. Shazam, caralho. Cara, é tudo sério, Léo. É tudo que a gente tá falando é extremamente exatamente. Meu Deus do céu, o Léo tava achando que era zoeira. Não, e mais que isso, cara. Não, eu achei que o Felipe tinha falado outra coisa agora. Quer comer o pudim primeiro, né? Eu pensei a mesma coisa também. Cara, o que foi? Eu tô tentando entender o que foi. Nossa, Felipe, mas também você tá demais, né? Mas então, vamos voltar, gente. Esse anime, eu fiquei muito com uma pegada que quando eu assisti Furikuri pela primeira vez. Lá. No final dos anos 90. Furikuri também. Ninguém cagou ninguém, maluco. Não, mas no final pela festa, do e não primeiro episódio, problema. Furikuri fica meio bizarro igual esse. Sim, o robô caga ele, não caga ele em algum momento? Quase com certeza o robô caga ele. Ele vai estourar uma espinha e sai o... Não, mas ele é engolido e depois ele é cagado. Eu tenho quase certeza no episódio. Cara, eu vi Furikuri acho que duas vezes e eu não sei se eu entendi completamente até agora. Não, mas aí você tá indo bem. Você tá funcionando igual uma pessoa normal. Exato. Se eu tivesse entendido, eu ia falar, vixe. É, alguma coisa, não, você tá mentindo muito pra gente. Ou então, falou, galera. Falou, adeus. Pegar a distância desse cara aí, que o cara é meio estranho, né? É. Uma chaleira. É a máquina de lavar, desculpa. Caralho, você lava suas roupas numa chaleira? Ô, Felipe querendo. Ele lava no vapor, cara. Não, o doido é que tá longe pra caramba, mas falaram barulho, eu tô pensando, deve ser isso aqui mesmo. Então, mais alguma coisa? Shazam, caralho. Eu acho que vale muito a pena você assistir. Tipo, não precisa acompanhar até o final, mas você tem que ter essa experiência. E é bonito pra caralho. É muito bem animado. A estética é muito foda. Aquela coisa de botar os transeuntes na rua como silhuetazinhas, né? Não são pessoas, né? Os figurantes é muito bem sacado. É tudo ali. Léo, esse é o menos bizarro. Não, e o, eu vi dois minutos de um episódio. Então, um bicho cagou os caras e depois tinha aqueles troços andando na rua lá. Eu acho que não tem como explicar. Cara, e a psicodelia das lutas lembra um pouco Madoka também. Que porra, é pra caralho. Parte. Lembra muito. Aquela coisa meio colagem, né, cara? Uhum. Só que assim, Madoka, eu achei Madoka melhor ainda. Mas lembra bastante. É, vale a pena. Acho que a gente não sabe onde vai parar, mas a viagem deve valer a pena. E não assista no ônibus, fica a dica aí. Não assista na TV da sala, não chame sua mãe pra assistir com você. Ninguém entra embaixo do cobertor e assista sozinho. Pô, a Adriana já vai entrar porque falaram que tá pop aí. É, mas então, André, você tem outro? Eu só queria falar rapidamente de Hitori Boti, que eu acho que ninguém viu. Eu vi! Porra, é muito maneiro! Nossa, eu vi o primeiro episódio. É bom, se der. Eu achei tão ruim, gente. Nossa. Ah, não, vai se fuder, André. Porra, sério? Você morreu por dentro. É muito. A personagem é muito sem gracinha, gente. É tipo. É muito bonitinho, cara, não, porra. Cara, vai se fuder. Fale com as pessoas, filha da porra. Não tem graça nenhuma, cara. Tem sim, cara. Senhor social que não sabe como é ter dificuldade de falar com pessoas. Não, mas tipo assim, isso daí é. Qual é a palavra que eu procuro? Tá endeusando o senhor social. Porque, tipo assim, Hitori Boti é sobre uma menina que só tem uma amiga, ela vai trocar de colégio e falou, vou fazer muitas amigas. Não, aí ela é obrigada a fazer novos amigos, porque senão ela vai perder a única amiga. Mas é Hitori Boti? Hitori Boti. Boti com B-O-T-C-H-I. O que quer dizer Hitori, gente? Eu sempre leio. Hitori é junto. Tipo, no caso é um trocadilho, porque Hitori Boti é meio que sozinho, e o nome dela é Hitori Boti. Mas Hitori não é junto? Não, Hitori é sozinho. É Futatsu que é dois, não é verdade? É, Futatsu é dois e Futari são duas pessoas. Ah, por que separado? Sim. Escreve tudo junto e tudo junto escreve separado. É isso aí. Mas então, Hitori Boti é sobre essa menina aí que vai pro colégio novo e quer fazer amigos, só que ela é muito bobinha e... Só que é pra ser uma série de humor, mas é um humorzinho tão sem gracinha, cara. Por exemplo, não é uma Sobia Sobacê que é engraçado dos Vera. Porque a Sobia Sobacê tem um pouco disso, né? Da Olivia querendo fazer amigos e tal. Cara, não me lembrou a Sobia Sobacê tanto, não. Me lembrou. Eu acho que o mundo me lembra a Zumanga da Yu. Me lembrou a Zumanga da Yu, cara. Desculpa. Ah, não. Eu acho. É maneiro, cara. É meio nonsense, cara. É legal. Não, mas não tem graça nenhuma. Vocês falam de a Sobia Sobacê, parece que vocês estão zoando. Eu esqueço que é uma coisa que existe, verdade. E é uma coisa muito boa. É bom pra caralho. É maneiro. Mas o que eu achei maneiro do Hitori Boti, se você já terminou de falar mal do anime, se eu posso falar bem? Calma, deixa você falar bem, depois eu vou cortar o seu falamento. Não, claro, porque tá nas suas prerrogativas, né, cara? Você tá todo direito aí. Não, o que eu ia falar porque, pô, é legal porque eu não acho que em Deusa quem tem fobia social, quem tem ataque de ansiedade, até porque é uma criancinha de ensino fundamental, né? Então é bobinho porque, pô, é a cabeça dela. Ela não é tão nova. Por exemplo, não. Ela tem sétima série. Ah, é, sétima série você está comprando seu primeiro apartamento saindo de casa, né? Porra. Eu comprei meu primeiro apartamento. É que é Betina, né, cara? Mas então, e, pô, é mó maneirinho, cara. Ela vai torcendo pra não ficar numa sala cheia de gente. A sala dela tem um monte de gente. Aí ela tem um caderno de planos pra não precisar. Porque assim, ela promete pra amiguinha dela que ela vai ficar amiga de todo mundo na sala. Aí que a primeira coisa que ela pensa: se ninguém entrar na sala, só vai ter eu. E eu posso ser amiga de mim mesma. Então eu vou cumprir minha promessa. Aí ela bota um bilhete na porta da sala escrito assim: a turma 1 foi dissolvida. Voltem pra casa e procurem outra escola. E aí, ela vai torcendo pra dar certo. E a galera só vê o bilhete, acha graça e vai entrando animadona pra sala. E ela fica triste, porra, não deu certo. As crianças ficam mais juntas, unidas, que tipo, elas riem juntas. Tá? Sim. Caralho, agora fica mais difícil. Mas é que tá. Tipo assim, o anime, ele não tem um ritmo bom nisso aí, entendeu? Ele tipo assim, ele é meio melancólico. Pois tipo é, assim, cara, mas a vida de quem tem ansiedade não é engraçada, Márcio. Mas a direção, eu não gosto da direção. E tipo assim, tem coisa pra gostar, tá com um chorinho no meio, que é maneiro, não vou negar. É bizarro. Porra, isso eu achei maneiríssimo o chorinho, cara. Achei muito legal. Mas eu queria gostar, cara, mas eu não tive vontade nenhuma de ver o segundo episódio daquele primeiro. Nenhuma. Eu tô com o máximo já, tá também. Vocês sabem eu gostei. Que é a Maria Bamford. Sim. Então ela fala que ansiedade, tipo assim, ó, você entra numa festa, você tá numa festa com a galera, uma festa normal, não é uma festa fantasia. E de repente entra um cara vestido de Drácula. E você fica tipo, caraca, entrou o Drácula na festa. O pessoal, não, é só o Nicolas Cage. Só que o Nicolas Cage fica andando por ali, vestido de Drácula. Em nenhum momento ele fala que ele não é o Drácula. E ele fica andando atrás de você o tempo inteiro. E você fala, é só o Nicolas Cage. Mas você fica a festa inteira correndo dele. Isso é ter fobia social. Ah, Mas o desenho, por isso que eu acho maneiro, assim, tem coisas que parecem exageradas, porque é pra ser engraçado, humor japonês e tal, e é uma criancinha com merda na cabeça, mas tem umas paradas que parecem exagero que não é, cara. Tipo, realmente, essas neuras passam na cabeça de quem tem ansiedade. Tipo, na hora que tudo que a amiguinha dela fala lá dentro da sala, ela interpreta como se a garota odiasse ela, sabe? Eu achei bacaninha, assim. Eu não achei ruim, que nem vocês estão achando, não, cara. Eu senti uma identificação, aí acho que ele passou por isso. Não necessariamente, mas isso é um papo profissional, entendeu? Mas notei paralelos com pessoas com meios que eu frequento, entendeu? Eu diria que todo mundo te odeia, mas não tem nada a ver com esse podcast. Você não disse isso quando nós fomos ver Vingadores. Não, eu tinha outros interesses. É o Sarazamai, né? Tirar algo do seu cu. Meu Deus do céu. Não é só tirar algo do cu, tem que entrar no cu do monstro pra tirar algo do cu dele. Caraca, mas vocês estão demais hoje, hein? Não, mas é o desenho! A gente não tem culpa. É um pouco. A gente escolheu o anime bom. Não falar sobre esse anime. Mas não dá, cara. A gente estaria errado. Cara, isso sim é doutrinação, né, cara? Tipo assim, a gente vê um anime que fala sobre tirar coisas do cu, a gente fica falando sobre isso sem parar. O velho estava certo. Volta, velho. Cara, Freud fala sobre isso, cara. Fixação anal, mano. Rogerinho. Olha aí. Mas então, eu tô falando, eu via muita gente falando, meu Deus, Heitor Botchin é lindo, é incrível, é maravilhoso, e é foda, e vai mudar os animes, e tem samba. Aí, porra, compara o Kitsune, inclusive. Tem samba na trilha, em vários momentos. Só que é muito sem gracinha, não é um azul mangá, não é nada. É porque ele não é um anime de comédia, per se, né? Tipo, ele é um, é o que a pessoa chama de conf, que é tipo anime pra tu ver e só ficar de buinha relaxando. Peraí, esse aquele tipo de anime. Anime confortável de ver? Que isso, sim, gente? Existe, tem o anime de, acho que é recovery anime, né? É glamorização da ansiedade, isso aí, cara. Enfim, eu acho que eu recomendo então pra todo mundo assistir, nem que seja só pra descobrir se vocês vão gostar ou vão achar uma merda. Eu acho que vale a pena ver pelo menos um, assim. Tango, pelo menos pra tirar o hype da cabeça. Duas vezes, porque o pessoal sempre reclama que não consegue entender o qual é o anime. E fala devagar. Hitori Boti com dois C's. C-C-H-I. É Hitori Boti no Seikatsu. Caraca, gente, senhora, tá ficando muito sobrenome. Antes, inclusive, da gente pular o anime, Senna, Max, não assistiu alguma coisa pra falar? Pelo visto, vocês dois assistiram. Qual? Do Hitori Boti? Do Hitori Boti. Não, já dei meus comentários, João. Ah, sossegado também. Eu achei legalzinho igual o É justo. Okay. É porque, pessoal, pra quem chegou depois, eu tô falando logo os meus, que eu vou já catar o gato. Ah, que pela saco, maluco. Daqui a pouco estão trabalhando já. Ele veio só pra tirar o holofote do Lojinha, porque o Lojinha quer apresentar hoje, entendeu? Pra salvar esse podcast. Tu tá onde? Eu tô em Milão. Ah, que chique. Tá comendo bife pra caralho. Comi, né? Bife à milanesa, realmente muito bom. Cotelete à milanesa. Mas vamos lá. Estamos aqui pra falar de culinária. Tango, vamos falar daquele anime que tem um nome grandão e é Nami da Abda Butsu. Fala devagar o nome aí pra eu. Esse eu não sei, eu não sei falar o nome. É Namu Amida Butsu, traço de ponto de exclamação. Tracinho Utena. É esse que é o nome do. Isso não é tipo uma oração. Caraca. Rendai Utena, na verdade. Que é ó, Namu Amida Butsu! Exclamação. Achou? De primeira, pô. Tô ficando bom nesse negócio de japonês. Tipo assim, é um anime que depois de ver. Tipo assim, qual é o meu critério pra escolher animes pra assistir? Se tiver um monte de meninas muito novas na capa, eu não assisto porque eu acho isso errado. Já começa por aí. Né? E tipo assim. É um ótimo critério, isso, cara. É excelente. Na verdade, e é bom porque vai animar 90% do que tem disponível pra você ver. Então, economiza tempo. Aí, tipo assim, pra eu ver um anime que tem meninas na capa, eu geralmente é assim, várias pessoas têm que estar falando na internet que esse anime é foda e não sei o quê. Aí é bom. Aí esse daí tem, sei lá, dois, um Sasuke e um, sei lá, um Kurama. Um Sasuke. Tipo assim, eu cara, acho muito foda, tipo. Tipo assim, o cara com a espada de raio e não sei o quê, porra, pode ser legal. Aí, depois eu fui descobrir que é um jogo meio de... Eu não sei qual gênero, eu tava conversando com um tango, não sei se é Boys Love ou se... É um jogo que tem um monte de homens bonitos morando... É um jogo? É um jogo, é um jogo de celular. Putz, então é tipo... Ah, então é tipo um dating sim, um negócio assim? É, sim. Talvez, não sei se tem uma menina, não sei. Sei que, tipo assim, esses, os personagens principais são entidades budistas, são... São os 13 Budas do Japão. Ah, já fiquei interessado. E eles moram na mesma casa, no Japão. Caras moderno. Bonitos morando na mesma casa. É, cara, é um Love Hina misturado com Churato. Nossa, a vibe Hina, é por aí. Love Hina era muito engraçado, cara. Mas porém gay e menos engraçado. Mas é, não tem graça nenhuma. É porque tem um negócio, o yaoi não é para homossexuais no Japão. É para mulheres e meninas. Né? Me manda o nome de sei. Novo aí. É não. Namu, Amida, Butsu... Exclamação, a Júlia lá gritando, that's my jam. Porque isso é uma coisa engraçada, no Japão as coisas pra gay, elas têm um outro, vamos dizer, um outro formato, essas aí geralmente são pra mulher, sei lá, as coisas que a Clamp fazia, por exemplo. Então, assim? Clamp é pra mulher, eu assisti a Sakura. Então, é um Churato misturado com Love Hina, desenhado e escrito pelo Clamp, é isso aí. Caraca, eu fiquei muito confusa com isso, velho. Não, porque, mas à medida que eu ia assistindo, eu ia lembrando, por exemplo, do Tokyo Babylon, sabe? Do X, assim, a relação entre os personagens lembra um pouquinho, assim. Mas o primeiro episódio, ele é problemático, porque ele parece muito pra quem jogou o jogo, porque tipo, são 13 personagens em 20 minutos conversando. Não, e eles começam conversando como se você já soubesse o que tá acontecendo. Não, a gente tá aqui nessa casa, e fulano de tal foi embora, e fulano de tal chegou, e eu chamei vocês do Reino Celeste, e você, o quê? Eu quero ver a espada laser, cara, dos primeiros 3 minutos. Cadê a espada laser, cara? Mas tem espada laser no primeiro episódio, pelo menos. Aconteceu aquilo que eu te falei, Tango, que no final ele dá uma... Ele fica interessante depois de um episódio estranho? Fica interessante naquelas, né, porque ainda continua sendo um sei lá, um Tenshimuyo sem o Tenshi, né, cara? É. Só que é bem gender swap, assim. Lembrou Fushigi Yugi também, aquela coisa de ter várias seres lendários bonitões, bem vestidos. Enfim, nice. Isso. É nesse esquema, assim, desse de shoujo de muitos... Só que não tem a menina. Não tem uma... Exatamente. É o primeiro episódio, eu achei ok, só que parece muito pra quem jogou, mas é invocado, mas o traço ele parece aquelas visual novel, saca? Porque os personagens usam as roupas muito complexas, assim, tipo... Sim. Parece... Não, é uma coisa mais clássica, é porque tem a coisa da ilustração religiosa, né? Então eles têm um estilo bem budismo, bem shinto, assim, só que ao mesmo tempo parece... É pra eles serem homens bonitos, então tem aquele traço mais puxado pro shoujo, né? Então... E como o jogo é um jogo daqueles de imagens paradas, então, tipo, o design principal deles é muito complexo, saca? Cara, como assim, é que é o nome desse jogo? É jogo de imagens paradas. Imagens paradas, é tipo assim... Fica não, mas lá, tem um nome, como é que é? Visual novel. Pois é, eu tô explicando pra quem não entende, inclusive. Ah, saquei. Tipo assim, o character design é muito complexo, tanto que tem uma hora que eles saem e eles botam roupa simples pra poder animar direito esse negócio. Uma desculpinha, né, cara? Muito bom. Jogo de imagem parada não chama baralho? Não, depende do jogo de baralho que você joga. Tá valendo a pena, Léo. Porque o jogo de canastra amazonense é muito agitado. Né? Rouba um monte de porrada. Né? Rouba um monte, você rouba literalmente um monte, né? E aí, só antes da gente mudar de assunto, só queria também acrescentar o Namida Bababá. E o jogo das imagens paradas aí, o anime das imagens paradas, é muito maneiro, porque ele acerta várias referências do budismo, assim. Como o Márcio estava falando comigo mais cedo, é porque no Japão o budismo é uma parada um pouco mais conhecida, então não é exatamente uma referência. Mas pra mim, ocidental ignorante, tem várias passagens assim que eu falo, pô, eu conheço isso. O Tango tá chocado que os caras que vivem com budismo acertaram o budismo. Cara, mas é porque é tão... Caraca. Não, mas olha só, a galera aí tem uma galera vive aí com o cristianismo aí e tá errando aqui. Isso realmente, é um ponto. Não, e a gente vai falar de outro anime hoje ainda, se tudo der certo, que mete os cristianismos no meio e ficou meio bosta. Então, deixa eu... falar de Evangelion assim, se cara. Não, é assim, agora falando minimamente sério, vocês estão falando isso daí, ele tá lembrando muito aquele Santo Nissan, sabe? O que é um nome Jesus e Buda morando. Jesus e Buda, é. Só que ele tem uma vibe mesmo. O mangá feito pra mim, Jesus e Buda dividindo o apartamento. Cara, esse era um que eu queria ter lido e. Santo Nissan, isso aí, não é? Pois é, o negócio desse é que ele tem um pouco desse esquema de piada, mas ele é um pouco mais, tipo assim, bichonem. Mas o que é? Boa! Bichonem são garotos bonitos. É sobre, tipo assim, tensão sexual entre os dois personagens principais, porque eles se odeiam e querem competir entre si, Cara, é bem clichê de anime para adolescentes mulheres. Religiosos. Tem clichês para animes para adolescentes homens, né? Então, cada um com seu clichê. É. Então, deixa eu ver o que sobrou aqui. A lista do Crunchyroll minha tá faltando coisa. Você não tem da temporada passada? Ah, da temporada passada. Promise Neverland? Vamos falar de Promise Neverland logo. Então. Aê! Não. Porra, fala o nome em japonês? Yakusoku no Neverland. Muito bem. Não, agora é errado. Tem Neverland, até parece. Nevorulando. Esse daí eu vi uns episódios, eu acho que eu vi até os 6. E aí o meu Crunchyroll explodiu. Eu tava me amarrando, maluco. Eu gostei bastante. Pra quem não sabe, é Death Note com Chiquititas. É basicamente isso. Caraca, eu não esperava isso. Se alguém não quer ler isso depois dessa explicação, apenas compreensível, né? Algum fã do MD Mangá tem que juntar todas essas sinopses de uma linha, sabe? Não. É muito bom, cara. Eu tava vendo um vídeo que o cara tava se referenciando a esses animes como non-battle animes, que era tipo o próprio Yakusaku no Neverland aí, Kaguya-sama, Death Note, esses animes assim. Esse vídeo pra Kaiji, então se estou Kaiji é bom. Sim. Ele gastou 10 minutos pra falar de Kaiji, inclusive, no meio do vídeo. Então, tipo, Kaiji, não sei se a gente vai fugir demais do assunto aqui, mas Kaiji eu fiquei meio, tipo, eu vi a primeira temporada e fiquei, caralho, meu irmão, é muito tenso pra mim, não consigo ver o resto não. Aí não vi a segunda. Cara, eu li todos os mangás do autor que tem em inglês, cara. E tem coisa pra cacete do Fukumoto Nobuyuki. Recomendo pra quem procurar Kaiji, inclusive. Fukumoto Nobuyuki. Inclusive tem um filme, se você quer ver, assim, do jeito rápido, tem Kaiji no Crunchyroll. Tem a adaptação chinesa de Kaiji no Netflix. Eu já falei aqui outro dia que tem um palhaço no meio, por alguma razão. Ah, é. Manda o link de novo. É bem difícil achar esse negócio. Porra, tem no Netflix. É muito difícil. É muito difícil. Que já moleque fuleiro, cara. Já viu quantas coisas tem no Netflix? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro o nome agora, que ele tem o nome... Animal World. Mundo Animal. Mesmo. Ah, eu comecei a ver esse filme também. Parei com 10 minutos. Mas é porque essa é a parte que eles inventam. Amazing. Depois de 10 minutos... minutos, ele chega no navio e começa a parte que é o Kaiji, propriamente dito. Tem o Michael Douglas nesse filme, cara. Tem. Então, eu fui ver porque a imagem era um louva-a-Deus bizarro, não é isso? Sim. Vou ver que parada é essa. Aí, não vi. Mundo Animal? Mundo Animal. Peraí, como é que... Parece quadro do Fantástico que ele rouba Kaiji, da BBC. Tem muita gente tá falando ao mesmo tempo. Não tinha ninguém falando. todo mundo falou junto e depois todo mundo se calou. Então, mas é tudo uma conspiração pra te fazer parecer maluco, Máximos. É tudo, todos estamos contra você, cara. Eu tô falando com as mãos na minha cabeça. É o Blade, saca? Mas o que a gente tava falando mesmo? Aí, ó. A gente tava falando da gurizada do Chico. É. Léo, você se amarrou? Tava perguntando. Então, explica melhor o sinopse do que a gente tá. Vai lá no último do anime da temporada e ouve, porra, deixa ser preguiçoso. Afinal, tem um bando de moleque que mora num orfanato de várias idades e o mais, gado deles, demais, mais inteligente. Os mais inteligentes se ferram. Demais, gente, na moral. Os mais inteligentes se ferram que eles vão virar comida do demônio. Todo mundo vai virar comida. Os mais inteligentes é o que duram mais, inclusive. Então, eu sou burro, já não lembro mais. Aí a criança, tem a criança que esquece o coelhinho, os amiguinhos vão levar o coelhinho, e eles descobrem que estão sendo comidos pelo demônio, e eles tentam fugir. Aí eu parei no sexto episódio, não sei mais o que aconteceu, porque meu Crunchyroll morreu. Comida na forma gastronômica ou bíblica? Gastronômica. Gastronômica. Okay. Pelo amor de Deus, Felipe, larga de ser doente. É uma fazenda, entendeu? Olha só, dizer que é uma fazenda não significa nada, assim. Porque tem muita gente que vai pra fazenda. O primeiro anime que eu vi na vida era o Despertado Demônio, gente. O comer lá era outro comer. Mas, Felipe, você é um rapaz que tá perdido nessa vida, né? Cara, o nome não é o Despertado Demônio, é a Lenda do Demônio. A Lenda do Demônio, desculpa. O Rotsuki 2. Mas então, o Prompt Neverland, cara, uma coisa. O anime é muito mais corrido do que o mangá, cara. Porque o mangá, por razões óbvias, ele passa mais tempo, vamos dizer assim, na cabeça dos personagens. Dos personagens, né? Do gado demais. Agora eu sei que vocês estão só de sacanagem comigo, é possível. Não, é um meme que inclusive eles são gado. E eu tô pedindo pra explicarem faz dois dias. Gado, porque. Caraca, gado demais é a galera que vota nesse seu presidente, maluco. Que é. Tá comendo mato. Mas no próximo Neverland, eles são crianças gado. Eles, inclusive, são chamados assim. Eles têm números, né, cara? Eles são marcados, tipo gado mesmo. Caralho, como diria o Zé Ramalho. Outra coisa, na verdade, né? É. Exatamente, não vamos estender o paralelo, né? Vamos ficar por aqui no. O André entendeu rápido. Mas então. Sabe quem também entendeu rápido? Essa era a piada. Gente. Pare. Então, a graça do Professor Neverland, por que ele é. Eu comparei ele com o Death Note Chiquitita? Porque muito dele é sobre as crianças tentando fazer planos pra fugir da fazenda onde eles estão, sem que a mãe, né? Que é a mulher que a tia Carolina. Perceba. Qual é a questão? A mamãe lá é uma criança. Porque eles têm uma explicação na história de por que eles são crianças tão inteligentes. Porque eles estão na fazenda mais top, né? Mais topzera. Então, eles naturalmente são tipo as crianças mais foda, que é o melhor alimento. Os bichos comem cérebro e tal. E depois, mais lá pra frente no mangá, eles explicam melhor isso aí, inclusive. Mas eles conseguem fugir em algum momento? Spoiler. Spoiler. No final da temporada, eles fogem. Caraca, maluco, falou spoiler mesmo? Sim, mas o Léo. Mas o Léo veio pra MD mangá achando que não rola essas paradas aqui. Mas o interessante no Promise Neverland pra mim, tipo, são crianças inteligentes, mas ainda estão lidando com adultos, sabe? E é muito difícil a criança inteligente ser mais inteligente que o adulto. Não, parece que o adulto sempre tá com controle da mãe. Tanto a mãe quanto a Sister Crone, elas são crianças. Caraca, elas eram as crianças inteligentes de antes, né? Exatamente. A tia, Jesus, cara, ela é muito sinistra. A dona do Tom, né, cara? Caraca, ela deu que faz. A galera faz animação nela, que é. Você pensa, nossa senhora. E ela engana. Até onde eu vi, ela tava enganando as crianças dizendo que ia ajudar, né? Uhum. Cara, ela é uma personagem bem problemática em termos de racismo, etc. Mas porque no Japão isso é um pouco mais comum. Mas por incrível que pareça, no anime, isso foi até diminuído, porque no mangá, os traços dela são ainda mais caricados. É tipo. O senhor Popo, né? É tipo aquele Pokémon Jinx que, graças a Deus, mudaram, sabe? Caramba! É tipo assim, aparece aqueles desenhos dos anos 30 da Disney que não pode mais passar, saca? É nesse esquema. Uhum. É bem problemático. Sim. E ali, os japoneses às vezes nem sabem disso, saca? Tipo, eles estão fazendo isso porque é... Sabe sim. 2019, puta que pariu. Não, vai se fuder. A gente não pode botar a nossa régua neles. Máximos, dobra o pano de chão japonês, cara. Para de passar pano pros caras. Essa passada de pano aí não dá pra rolar. É, racista mesmo, até porra. Pelo visto, o Máximos é muito o aguil demais, né? Estados Unidos também, então eles sabem. Não rola, amigo. Eu não vou entrar nessa discussão porque não vale a pena, né? Que você está errado. Mas o Promise Neverland, continuando, antes que a gente caia nessa espiral. Antes que vamos passar meia hora falando da representação de gaijin no Japão e blá blá blá blá. Mas então, como eu falei, eu gosto como Assim, no final da temporada tem uns saltos lógicos que me incomodaram um pouco. Como, por exemplo, o garoto que tinha memória fotográfica desde antes dele nascer. Mas... ele gravou o útero da mãe dele, pô. Não, ele literalmente gravou a música. Literalmente gravou a música que a mãe dele cantava pra ele no útero. Mas isso é uma parada. Olha, há pesquisas ultimamente que sugerem que isso é possível, cara. Sim, mas tipo, quando ele quando coloca na timeline, dentro do contexto do anime, parece meio forçado, que tipo, em nenhum momento falaram que ele tinha mencionaram que ele tinha memória fotográfica. Ele não fala, cara, eu vi um episódio só disso, acho que ele fala isso. Assim. Ele fala mas... calma aí, esse é o Lourinho ou é o outro? Não, o Sasuke. Porque, mas ele fala episódio, que ele lembra de tudo. Tem um episódio que ele fala que ele sabe disso, que ele lembra tudo desde de bebê, Loki. Então, ele lembra de cara. Tudo que ele fala. Não, e outra coisa, que tu tá reclamando do exagero no anime, que é permeado de exageros, né? Tipo, os moleques não são inteligentinhos, eles não são um moleque mais esperto da tua turma de sexta série. Eles são fodas pra caralho, porque eles são os pica das galáxias da engenharia genética aí dos gado, cara. Sabe? Sei lá, eu acho que exigir coerência num anime que tem o demônio comendo cérebro de criança, não sei. Eu acho que... eu entendo o seu ponto, eu só estou desmerecendo. Isso também é uma passada de pano. Eu agora estou com o lógico. Mas então, uma questão interessante é que no mangá, cara, isso tudo é muito mais trabalhado com calma, saca? Tipo, já tinha meio que mostrado que ele lembrava desde o útero e tal, lembrava de como ele tinha nascido bem antes, entendeu? Um anime é muito corrido, por alguma razão, a troco de nada. Isso que é pior. Não sei se era por medo de ficar meio monótono. Pra não ficar igual o Dragon Ball, que tem 1 milhão de episódios e nada acontece. É. Seu poder aumentou, meu poder aumentou, seu poder aumentou, meu poder aumentou. Se quiseram fechar essa temporada da fuga nesses 12 episódios, por isso que pois é, mas podia ser um pouquinho mais. Às vezes não é grana, não, cara, porque né, temporadas mais longas é mais dinheiro. Não. A produção dele é muito acima da média dos animes. É justamente, eu não tô falando que é porque faltou dinheiro, eu tô falando porque, assim, pra fazer mais, precisa gastar mais dinheiro ainda. Então, às vezes, você faz uma primeira temporada menor, o negócio dá um retorno bacana, talvez a próxima seja mais detalhada. Mas você sabe onde eles podiam ter terminado essa temporada? E não seria tão corrido quando o outro garoto, ele é enviado. Sim. Acho que não, cara. Mas nessa hora, dá uma acelerada foda, passa um mês e um episódio, pô. É tipo, é meio... É tipo viagem no Game of Thrones agora, no Fallout. Ele meio que vira uma temporada de Game of Thrones do nada. Assim, é total fast travel, né, cara? Não, calma, ele não ficou tão ruim. Não. Isso é a próxima temporada que vai ficar meio ruim. A segunda, já fica spoiler, a segunda temporada de Promised Neverland não é tão boa quanto a primeira, nem de longe. Não vou ver mais. Mas a terceira é boa. Mas tu tá, tipo, levando em conta que tu acha que vai ter 12 episódios de novo? Porque eles podem puxar, tipo, um Boku no Hero Academia, que a primeira teve 12 e a segunda em diante teve 24 e assim não, vai. Não, é mais porque ele tem arcos fechadinhos. Ele é bem estruturadinho, o Promised Neverland. Inclusive, tipo, o autor já tinha feito... já tá tentando vender a história faz tempo e tal. É, tipo, não é um anime meio feito nas coisas. Por isso que essa primeira temporada, ela é bem redondinha. Porque ele já tinha planejado... A partir da segunda, ele não sabia o que fazer com os moleques saindo do orfanato, sabe? Às vezes correram também pra isso, não? Porque é tipo aquele seriado que os caras não sabem se vai ter segunda temporada, então eles fecham os pontos soltos na primeira pra se não rolar, tá fechado, tá completo. Não, três temporadas no orfanato ia ser chato mesmo. Mas eu digo assim, o mangá, ele... Chiquititas teve 11 aí. Ele fecha a saga do orfanato bem fechada. E ninguém defendeu Chiquititas aqui, tipo assim, ele é bem fiel, ele só é corrido, entendeu? E o André, tu acha que correndo desse jeito há possibilidade de emparelhar com o mangá? Eu não sei há quantas anos o mangá. O mangá vai acabar rápido já. O mangá já tá na última saga. Ele falta o demônio come todo mundo. Eu não vou dar spoiler, porque é interessante coisa que acontece, mas tipo assim, essa é a saga final. Antes de chegar na saga anterior a essa, já acabou o mangá. É foda. O Léo fica provocando, aí quando eu levo spoiler na cara, reclama. Não vou ouvir, cara. até o final. Não, Promised Neverland vale a pena, Léo. Tá faltando pouco mesmo. E ele dá uma melhoradinha, assim, no, depois do 6. É, o último episódio, quando ele dá a revelação final, tipo, que eles usam pra enganar a mãe, é interessante. Cara, esse último episódio bate no coração em alguns momentos ali, né? Eles mudaram algumas coisas pro mangá, né? Dá a impressão que ela pode falar? Pode falar isso? Pode. Foda-se, Léo. Pera aí, eu vou tirar o fone, calma aí. Vai, pode falar. Dá a impressão que a mama lá vai se matar, né? Não dá uma impressão que ela vai... Nem que ela vai se matar, parece que ela sabe, tipo, opa, deixei todo mundo escapar, não vamos deixar ela sabe que vai ser punida por ter deixado, né, alguma coisa assim. Sim. E, tipo, a mãe que fica, que é colocada como inimigo, você não consegue muito ver o lado dela, no final, tipo, ela vê as crianças fugindo, que era o sonho dela, fugir, e, tipo, ela aceita, tipo, ah, tá, deixa o cabelo solto, sinal de desistir do mundo e boa sorte. Ela manda, né, o boa sorte pros crianças. Sim, mas tem mais que isso, né, porque tem várias revelações no finalzinho que tu revê todo o passado dela, mais ou menos, né, cara? Sim. Tipo, é uma personagem que é bem construída, no geral. Uhum. Então, cara, olha, Promised Neverland é muito, muito bom mesmo, muito bom. Assistam, esqueçam o spoiler que a gente falou aqui, né? Tem no Crunchyroll e... Deixa eu ver o que mais que eu vi na temporada. Mais alguma coisa? Pra você, Jojo, né? É Jojo, né, gente? É Jojo, né? É Jojo, é legal. É legal. Tem dança, tem... Comida. Tem dança, tem corrida de barco, tem avião, tem carro. Tem o fantástico pessoa inteligente fala, já sei, estamos sendo atacados por um cara de gelo, vão jogar o carro no mar. Sim. E essa sim parece uma ideia inteligente de você ter. Cara, tem um personagem principal que é esquecido, que é um negócio que é fantástico, né? Tá certo. Tem nome de comida, foda-se. Mas quem não tem nome de comida? Todos eles. Mas é... Eu quero fazer uma... Já que estão falando de Jojo, eu quero fazer uma meia-culpa. Eu acho que um dos últimos MD Mangá eu falei de Jojo dizendo que o Vento Áureo tava meio esquisitão, assim, não tava sentindo confiança. Tava meio bizarro, mas... né? Não, jamais. E Jojo nunca é bizarro. Bizarro é o mundo. Aí, a aventura que é bizarra, cena. Jojo não é bizarro. E aí, eu acho que o Vento Áureo, pelo contrário, eu acho que tá sendo uma das temporadas mais legais, assim. Tipo, não sei se é porque ele tem uma pegada meio Stardust Crusaders, porque eles estão fazendo uma viagem, né? Não deixa de ser aquele clima do ponto A ao ponto B pra fazer uma missão e um monte de gente querendo matar eles. Mas eu tenho gostado bastante, assim, como os antagonistas são apresentados e tal. Eu tô achando bem, bem, bem legal, assim. Bem maneiro. Os personagens, né, cara, são... A gangue é muito boa. Tipo, principalmente o Misto, o Tiarate, o... Até o Fugo? E o Narancia. O Fugo até, tipo, até o próprio... Até o Narancia. Fugo? Quem? É o Queiroz. Não, Fugo e Abacho bem menos, mas tipo assim, eles... É porque, por exemplo, pega Stardust Crusaders. É muito sobre o Jotaro, né? E o Ponaré sendo... Não sei... Não, mas o Stardust Crusaders tem... Todo mundo tem o seu momento de brilhar, né? Já no Vento Áureo, agora ele tá começando a ter mais destaque pros personagens, né? Tem aquela coisa que tinha no Stardust Crusaders do tipo... Esse é o episódio do Fugo. Esse é o episódio do Narancia. Não, mas o Butiarati era o personagem principal até virar zumbi, cara. Pois é, cara! Não, se você já viu alguma coisa que eu não vi, por favor, não fale. Porque eu ainda estou muito encucado com essa merda. Oh boy. Minha mulher e eu estamos... desesperados, assim, tipo, que diabos tá acontecendo? Você não leu o mangá, Otango? Não, porra, não saiu no Brasil. Ah, então você não sabe baixo. Quem vai aparecer e vai voltar? Não, isso aí eu tô ligado já, isso aí eu já tô ligado porque, né... Mas, enfim, tá sendo muito bacana de acompanhar, assim. Embora eu meio que... O problema de Vento Áureo, assim, é que os memes da internet acompanham muito Vento Áureo. Então, várias paradas eu já sabia por causa de meme. Então, não tem tanta graça algumas coisas, mas ainda tá bem maneiro, sim. Para de entrar na internet. Cara, a explicação do poder do chefe finalmente fez sentido, cara. Agora dá pra entender. Eu entendi. Quando eu li o mangá, eu não entendi. Só que no anime, por algum motivo, eu entendi. Não sei se é a explicação. O anime ficou melhor, sei lá. É porque a tradução do mangá era uma bosta, cara. Era nível do Anger, era horrorosa. E até, porque assim, os poderes do King Crimson não são tão complicados quanto os poderes do Giorno. Sim. O do Giorno é simplesmente aleatório. Não, mas os poderes do Giorno é o poder do roteirista, né, cara? É o poder do protagonista, o Star Power. O poder do King Crimson é tão escroto que tem uma cena, a primeira vez que ele usa, não faz sentido, que é quando o Butiarati vê ele mesmo. explicação, não tem explicação. Acontece não, o negócio. É o que o Araki sempre fala, né, cara? Simplesmente funciona. It just works. Cara, é que nem aquele gif do... Aquela primeira cena que o Jill enxerga, vê o Polnareff, que o Polnareff tá na escada, aí ele vai subindo, aí quando ele olha, ele desce de novo. É, o Jill desceu lá e pegou Jill, ele no colo. É o gif que o Jill desce, carrega o Polnareff, volta e volta subindo a escada, dando estrelinha, né? Mas é maneiro porque, assim, eu não sei, eu não tô ligado como é que no Stone Ocean continua, mas é maneiro ver que o vilão do Vento Áureo, ele é uma extrapolação do vilão do Diamonds Unbreakable, que é uma extrapolação do Dio. Tem uma linhagem, assim, de poderes semelhantes que as regras vão ficando cada vez mais rebuscadas. Isso é muito bom. Eu discordo um pouco, assim, fora, porque eu acho que o Kira é um pouco diferente disso aí. Ele não apaga... Não, eu tô falando da coisa de mexer com o tempo, cara. É. Entendeu? Mas esse dele, cara, de apagar a causa, mas não a consequência, é um conceito muito complicado, cara. Então, vou te dizer, não querendo ser babaca, assim, eu só entendi isso por causa que eu fiz faculdade de filosofia. Porque se não fosse, eu não ia entender mal, cara. Não, tipo assim, dá pra entender essas coisas, mas como isso funciona enquanto um poder de dar porrada nas pessoas, que é estranho, né? Ah, não, com certeza. É igual todos os poderes do Giorno. Tipo, ah, ele cria vida. Ah, como é que eu mato pessoas com isso, cara? Não, ele não cria vida, ele cria uma ele vida que vai se vida, é. E vai se comportar da forma... Então, mantenho como é que ele mata pessoas com isso, cara. É difícil. Se ele criar várias bactérias mortais dentro do seu estômago, você morre. Cara, ele mata de pessoas dando soco nela. É, isso que é maneiro. Tipo, da mesma forma que os vilões vão progredindo, do Jotaro pra cá, os Jojos, eles estão cada vez menos agressivos, assim, os poderes dos estantes, né? Tipo, o poder do Star Platinum era ficar puto pra caralho e socar pessoas. Até os penúltimos episódios. Aí e o Chris Diamond, não, ele conserta coisa. Agora o Giorno, ele meio que... ele começa o desenho curando pessoas. Então, os Jojos também estão ficando... tem uma evolução, assim. Eu acho isso muito bacana do Araki pensar nisso. E Jojo, quando tem cura, o Araki fica doido, porque aí ele pode arrancar pedaços de pessoa em todas as lutas. Sim. Não, no Vento Áureo é assim, cara. Todo episódio, alguém parece que vai morrer muito sério. Assim, várias vezes a gente terminava o episódio, o meu leva pra mim, porra, fulano morreu. Não lembro. Transformar meu sapato no seu braço e... ok. Você não e aí... Isso. Ah, não, mas o Giorno perdeu as mãos, ele não vai poder curar fulano. Ele fica, tipo, 20 minutos do episódio. Realmente, todo mundo morreu. Nos últimos 5 minutos, não. Aquele negócio que ele transformou não sei o que virou a mão dele, que agora ele pode curar todo mundo de novo. No episódio seguinte, tá todo mundo de boa. E pelo que eu entendi primeiramente, é o lance. Assim, cada coisa que ele pega, ele transforma em algo específico. Tipo, se ele pegar uma pedra, sempre vai se transformar numa árvore. Não. Ele tá chamando o que ele quiser, não é isso. Não, primeiro eu tinha entendido isso, que tipo, ok, vamos ter um pouco de lógica. Agora é não. Mas é lógica, cara. O que eu fico puto dos poderes do Jordan é que, assim, é sempre, ultimamente, né, nos episódios mais recentes que eu vi, é sempre um MacGuffin, assim, né? Ele transformou isso aqui... Outra coisa quando você não estava vendo, entendeu? Espectador, o que você viu, na verdade, ele fez um truque de mãos aqui, ele transformou essa pedra num pé e você não viu. No outro caso, foi literalmente truque de mãos. Então, no caso do, qual era o nome do stand que atacava eles no avião? Era o Notorious B.I.G. Do cara que era carne, né? O nome do usuário lá. Sim. Foi um episódio sensacional porque eles não derrotam o Notorious. É muito maneiro. Na parte 2, pô, é o Cars, né? Que ele é imortal. Sim, ele tá jogando jogado no espaço. Ele joga no espaço e fica no espaço pra sempre, vagando, enfim. Deixa eu fazer uma pergunta bem séria sobre o Jojo. Se alguém vai começar a assistir agora, qual temporada que é boa de assistir? Começa dessa quinta. A primeira. É de boa. Eu comecei a assistir, a primeira coisa que eu vi foi o Golden Wind. E tipo, o primeiro episódio dá um... Porque ele pega os personagens do 4, mas logo ele ignora, joga pra longe. Quando o Lajé falou isso, eu fui muito contra, assim, mas depois eu percebi que ele estava certo, porque então, ele depende muito pouco do que veio antes. Então, você não precisa... Porque se você começa, por exemplo, Stardust Crusaders, você meio que tem que saber o que veio antes, sabe? Então... Não, não precisa não, cara. Quando eu era criança, eu tinha os ovos do antigo, eu só assistia o antigo, entendi também. Cara, se você assistiu os ovos do antigo quando você era criança, você foi uma criança muito infeliz, porque eu era muito feio, cara. Não, pô. É meio Star Wars, a parte antiga que eles fazem. É legal. Você não me convenceu, cara, que é meio Star Wars. essa última temporada. Mas pra quem quiser ver tudo, por algum motivo, também tem meio que uma versão resumida da parte 1 e 2 no Crunchyroll, pra quem quiser, tipo, é, sei lá. Mas a parte 1 já são só 9 episódios, já? Qual que é o nome da parte reduzida? Re-edited? Não sei, tipo, deixa eu ver aqui. Eu sei que lá Jojo Kai. Não, eu acho que no Crunchyroll não tem mais a parte 1 e a parte 2, cara. Eu lembro de ter curado esses dias pra assistir de novo, eu acho. 3 episódios só. É, então eles fizeram esse compactozão assim, mas também... É, tipo, a parte 1 eu acho que vale a pena ver assim, mas a parte 2 eu acho melhor ver inteira. A parte 2 é tão legal, gente. Qual que é a parte 2? É a Battle Tendency. Que hoje é tão legal. Bem, então... continuando. Eu não achei esse Battle Tendency. Ah, não achei. Não, é porque tá tudo na primeira temporada. A primeira temporada tem 26 episódios. É, se você procurar agora, tipo, Jojo, você vai ver várias temporadas de episódios, você só vê primeira e segunda. A primeira é a parte 1 e 2. Sim. E o Stardust Crusaders é a parte 3, já. Jojo Bizarre Adventure, Phantom Blood. Isso, é Phantom Blood mais Stardust Crusaders. Caralho, 3 episódios pra ter 26, cacete. Chupa a manchete. É corrido. Né, cara? Mas se você parar pra pensar, dá pra resumir bem, assim, a parte 1 e a parte 2. Eu também acho chato, porque eu gosto muito das duas. Mas dá pra dar uma resumida bem boa, né? Não tem muita coisa que acontece ali também, não. É porque o negócio em Coras é que a parte 1 é de 87. Ah, então... e olha só, são 3 episódios de quase 2 horas, na verdade. Ah. Então, na verdade, não é resumido. É simplesmente jogado. É tudo direto. Não, mas tem completo no Crunchyroll, sim. É só você entrar no Vento Áureo e clicar ali em mais antigo. Aí aparece os episódios antigos. Mas dá pra começar pelo Vento Áureo de boa. A animação tá bonita pra cacete. É muito estiloso, cara. Jeito muito estranho. Esse é o estilo... Como dizer? É o charme de Jojo. Primeiro charme que você pega, que é... Nossa, as personagens estão sempre numa pose estranha, vestidas de uma forma que não faz nenhum sentido. Porque o cara tá com uma camisa com um buraco e por baixo tem uma gravata. Pois é, e o Vento Áureo é quando ele tá com... Até agora, né? O traço dele tá mais solto. Se você volta lá pro Phantom Blood, o Joseph, ele se... O Joseph, não. O Jonathan. Pô, o nome do... Jonathan. Pô, o Jonathan, ele se veste de uma maneira que não faz sentido nenhum, sabe? Sei lá, ele usa um colete de almofada com um boné na cabeça. Não, mas quando ele vai lá atrás do Dio, que ele bota um boné, uma malha de aço e um colete bufante, sabe? O Araki tá muito perdido nas referências ali. Mais pra frente ele fica melhorzinho. Ok, mais alguma coisa de Jojo? Vejam. Vento Áureo. Mais alguma coisa da temporada passada? Eu tenho. Não sei se você já terminou o seu. Deixa os convidados falarem, que coitado, né? Léo, você viu alguma coisa? Mais convidado que os convidados, né? Peguei vocês. Ah. Não. Então, fala alguma coisa aí, Maxon. Da temporada passada ou dessa? Da passada, temporada, por enquanto. Da passada? Deixa eu ver os da passada aqui, eu não lembro. Que... Perdeu a vez. Vai, Senna. Terminando a passada, o Super Campeões. Não. Super Campeões tá negado nesse podcast. Caralho. Porque é futebol arte, é futebol de verdade. Não, futebol não é coisa de Deus, não. Você viu como é que é o nome da Espanha? Ou na Itália, ou Senna? Não. Putz, deixa eu olhar aqui. Benji no nome do anime, tu não tá entendendo? Ah. É tipo Oliver e Benji, um negócio assim? Não, isso eu já tinha ouvido falar assim. Dois fora de série. Cara, tá aqui, ó. Holly e Benji. Due? Cadê? Léo, como é que fala? Due fuori classe. Não sei, cara, não tô lendo, seu desgraçado. É italiano. Traduz aí pra italiano. Me manda a imagem que eu consigo ler. Léo, como é que lê esse negócio que só eu tô vendo? Eu tô lendo. Pois é Holly e Benji, dois fora de classe. É me manda aí no WhatsApp aí, seu prego. Não, agora já tá resolvido. É, né? pra quem curte Jojo, o Super Campeões foi feito pelo mesmo estúdio do Jojo, né? E nos golpes especiais eles colocavam, né, os efeitos dos stands e tal. Ficou bem legal essa última temporada. Não. Cara, eu vou te falar que eu odiava Super Campeões quando eu era criança. Criança não, né? Adolescente. Você nunca deu um chute de trivela? Você nunca deu um chute de trivela com duas pessoas? É? Duas. Você nunca deu um chute no Crivella e eu falei, isso vai ter essa oportunidade. verdade. Me dera, né? Você nunca pulou no ar. Chute... Não, não vou falar isso, não, que isso dá problema, mano. E, na verdade, deu um portal pegando a bola e desviando. Você nunca ficou correndo um metro e por três horas? Não, mas no novo eles meio que resolveram isso. O mundo fica especialmente redondo nos episódios super campeões. A NASA que pagou isso aí, cara. A NASA patrocina super campeões. Super campeões não. Holy Benji, Due Fuori Classe. Uh-huh. La Seconda Série Completa. E o Torneio delle Medie. Agora a primeira. Eu achei sua foto aqui, seu prego. No seu Twitter. Obrigado. La Prima Série Completa e o Torneio delle Elementari. Cara, é foda botar o Benji no nome, porque depois do ensino médio o Benji vai embora, né? Ele não aparece. E o Benji, todo mundo sabe que é um cachorro. Nossa, mas essa eu vi. Você não viu Benji nenhum, você tem 10 anos. Acabou. Super campeão tão deprê que acabou, pode ser. Não assistam. Nunca mais faça isso, não me entendo. Até no YouTube aí, o Cartoon Network tá upando aí de graça. Não, eu achei o Capa e Pop no YouTube, o primeiro episódio, eu vou bem assistir. E você, Max, conseguiu pensar em alguma coisa agora? Cara, eu vou escolher Mob Psycho 100, ou 100, Yaku, não sei como é que falava essa coisa. O número a gente fala em português, né? Então é 100. É, Mob você Psycho pode 100. Falar Mob Psico 100. Mob Psirico 100. Que é o grande anime aí. Acho que vocês falaram dele no outro programa, né? Também. Sim. Esse eu vi o primeiro episódio também, porque aí depois eu fiquei sem Crunchyroll. Lamentável. Alguém quer pagar um Crunchyroll pra mim? Essa é a campanha hoje. Depois do Catarse, por favor. Pois é, não, cara, Mob, pra quem não sabe, Mob Psycho é do autor de One Punch Man, mas com uma diferença. É um mangá que ele mesmo desenha, só tem uns assistentes aí pra fazer uma arte final e tal. Porque mas One Punch Man, ele que desenhava também. Não, ele desenhava, mas o... Ainda, na verdade, no que é o webcomic. Agora ele voltou. Acabou, né? Mas não é baseado no dele, é baseado no desenho do Murata, que é o cara que fazia o Ice Shield 21. É o que desenha direito. Ele desenha pra caralho. Mas cara, desculpa, eu vejo muito vantagem no One Punch Man original. Ele fazia umas paradas que ninguém fazia depois. Não, e é uma coisa que a gente até falou. A onomatopeia dele era incrível. No projeto inicial do MD Mangá, que foi aquele podcast do One Punch Man, que tipo, o Murata não tem que fazer muito enquadramento diferente. O próprio Wano já acerta de primeira. Ele só é tosco, mas tecnicamente é muito certo tudo que ele faz. Muito impressionante. Sim. Não, e é foda, né? Porque diferente de One Punch Man, ele fez muito sem compromisso, né, cara? Ele começou assim, ele instalou o aplicativo lá de desenhar mangá e começou a fazer as tirinhas pra treinar e tal. Vou fazer esse mangá aqui. E pronto. E tipo, não tinha um plano geral, tanto que os primeiros capítulos são muito soltos no One Punch Man original, né? Uhum. Mas Mob não. Mob, ele já foi publicado na Shonen Jump Web e tinha assistente e tal, mas ao mesmo tempo mantém o traço dele. Ele faz o lápis, né? Lápis digital, que seja. Tem arte finalista, tem gente pra fazer background, essas coisas. Fala que eu vi o anime, um episódio, eu achei bem maneiro, que os personagens estão feios até não poder mais. Mudou o Saitama naquela porra. Não, peraí, uma vantagem do traço feio é que ele é quase todo o que chama... É que a gente se identifica, né, com os personagens. Também. Mas tem um conceito que é o Sakuga, que é tipo uma animação bonita. Qual é o nome do conceito? Sakuga. É tipo assim, o anime tá todo parado e de repente tem uma cena que é super bem animada do nada, saca? Tipo, o cabelo tem mais frame de animação do que tudo que a cena anterior, saca? Uhum. E, tipo, o Mob é cheio disso, porque como os personagens são mais simples, parece que dá a impressão que o pessoal, tipo assim, eles distorcem mais, eles fazem a... Ah, tipo, pelo character design ser mais simples, eles conseguem fazer uma animação mais fluida, porque tem menos coisa pra desenhar, né, sei lá. Uhum. É assim que funciona, não, né? É bem assim que funciona, não, mas tudo bem, o cara só se propõe, vamos animar melhor isso daqui. Isso podia ser a coisa mais detalhada que, se ele quisesse animar melhor, ele anima melhor, era só mais tempo de produção. Que realmente tem uma distorção que eu acho que combina bem com o estilo... Simples. É, sei lá, tem menos. É menos. Sei lá. Agora eu vou falar merda e tu vai me corrigir. Não, tipo, é como se. É menos keyframe e mais frames de transição. É mais fluido mesmo o jeito que as coisas acontecem, principalmente quando os poderes estão acontecendo. Eu teria que ver mais pra me ligar nisso daí. Mas você acha que tem menos que frame? Tem menos? Não, ele tem menos que frame, mas parece mais travado, não? Não, você tem menos quantidade, não. Você tem mais. Ele vai numa transição pra outra, entendeu? Ele é menos, tipo assim, tem esses keyframes e a gente vai só fazer as transiçãozinhas entre eles e tal, e passar mais um tempo nesse keyframe pra ele aparecer. Então você mais. Tá dizendo que tem menos intervalo. Talvez. Não e sei, você tá dizendo, então, que talvez a animação seja por três, alguma coisa assim. O que ele tá dizendo é que é bonito. Você tá dizendo que é bonito. É, que ele mexe muito, saca? É isso. Ah, então não é por três. Não, claro que não. Óbvio não. Claro que não. Primeiro ele falou que fica mais parado. Mais parado é porque vou tá por três, sei lá. Tem menos desenho sendo repetido mais vezes. Eu não sei, eu abandonei a faculdade de design de mídia digital em 2 semanas. Você aprende a animar lá? Eu deveria aprender alguma coisa. Cara, o áudio da minha vida com desenhos é fazer perspectiva com régua. É tudo que eu sei fazer. Então, eu tentei fazer isso. Sabe por que régua serve? Porque é só com um ponto de fuga, com dois eu já fui fodido. Não, eu tentei aprender a desenhar porque a UFRJ tinha uma prova de... pra uma das faculdades que era prova de desenho. Tinha um nome certo, mas era exatamente... THE. E eu fui porque eu queria fazer um outro curso na UFRJ que não era ciência e computação. Ciência e computação era segundo curso. Talvez. Eu provei, porque, tipo, além dos desenhos ficarem horríveis, eu lembro que chega numa hora que eles te dão uma cartolina pra você montar uma coisa. E meu amigo disse: Você montou o robô? Eu, o robô? Não era uma cadeira? Eu montei uma cadeira. Caraca, que curso é esse que você queria fazer, Matias? Cara, mídias alguma coisa. Mídias da FRJ, digitais, deixa eu ver aqui. Vai falando. Ele tá inventando essa parada, maluco. Ele tá envergonhado, gente. Ele tá envergonhado nessa história. Vamos pegar a lista dos cursos. Tivesse uma parada comunicação, maneira, tipo, sei lá, indumentária, um negócio meio louco, assim. Visual design, tá? Enquanto... Era isso que eu queria fazer. Ou seja, você queria fazer design. É, só que aí eu é a mesma coisa que eu fiz a prova... Só que 20 anos antes de você. É, provavelmente você fez não melhor. Não tinha que fazer nenhum robô de cartolina. Mas troca a prova, né, caceta? 20 anos? As coisas mudam. Naquela época não tinha acesso a cartolina, né, cara? Era um negócio muito caro. Eu tinha que andar 13 quilômetros. Era só papiro, né, cara? Na época não tinha nem a ponte pra ir pro fundão. O Léo tinha que ir nadando pela Bahia. Pô, já tinha barco, tá? Nem vem de caô. Mas era caro, pô. Eu ia remando. O link que eu passei, que é o tweet do Random Sakuga, ele tem, logo de cara, uma animação do Mob Psycho, se for ajudar. Ah, inclusive, esse Twitter, Random Sakuga, é muito maneiro, cara, que é justamente só essas cenas que são excessivamente bem animadas em animes do nada. E o legal desse perfil também é que ele também traz animações ocidentais, às vezes, né, que então, o conceito falando, também se aplica. Falando em animação e cenas que são especificamente bem animadas, diferentes, a primeira vez que eu reparei isso, eu acho que foi no Yu Hakusho, cara. Eu falo, calma, isso, esse mudou, hein? Cara, Alguma coisa mudou aí nesse traço, sacou? No episódio do Doutor lá, cara, que ele tem um diretor foda nesse. Tipo, na saga do Sensui, tem uns episódios que são dirigidos por um cara, que, sei lá, é tudo muito escuro e tem animação diferenciada, realmente. A saga do Sensui toda muda pra caralho, né, cara? Torneio das Trevas, a luta contra o Jin do Vento lá, também já tem uns takes diferentes, assim, a câmera gira. Ali já tava bonito também. Isso é muito engraçado, que eu trabalhei anos e anos com as mesmas pessoas. E agora tá meio que uma galera, todo mundo separou, né? Mas se me falar esse desenho aqui, fulano trabalhou, eu vou saber qual é a cena que a pessoa trabalhou, sabe? Caraca. Ah, pior que eu sigo uns caras que fazem isso com Dragon Ball. Eles sabem exatamente qual cena foi o fulano e qual cena foi o Cicrano. Aí é demais, cara. O cara é fã de anime e sabe quem é o animador que animou. Mas esse perfil aí do Twitter, inclusive quando eles botam a cena, eles botam com crédito, né? Quem é o diretor dessa cena e tal. The Animator. E aí, às vezes, vem uma galera nos replies, assim, corrigindo. Não é esse cara, não. Isso aí é o fulano de tal, não é esse cara que você tá falando. Aí o cara, não, verdade, você tem razão, não sei o que. O caralho, que foda. Admiro pessoas assim. Eu vou botar aqui no grupo depois pra vocês verem aqui o... Tô seguindo esse Random Sakuga aí, ó. É legal, cara. Vira e mexe, aparecem animações muito fodas no... Eu só não consigo, só não abri o que o Lojinha mandou, o link. É, eu abri aqui no... É, de vez em quando tem animação de foto, de vez em quando tem a mulher do Ghost in the Shell pelada enquanto você tá vendo no meio do trabalho. É. Cara, isso aí é porque você tá no trabalho, né? Cara, essa luta do Yusuke com o médico, eu lembrei porque tem tipo, ele dando um monte de porrada e a câmera meio que presa no braço dele, saca? Tipo, do nada, num episódio relativamente desimportante, bem animado pra caralho, saca? Mas esse negócio de Random Sakuga, acho que o exemplo mais fudido recente é que tem um episódio de Naruto que é todo feito assim, que é a luta dele andonicamente. Com o Pain? É que é famoso porque ele é muito estranho, cara. Que ele vai ao extremo. É, ele, vamos dizer assim, ele não. É como se ele não fosse arte final. Ele é muito fluido, saca? Ele não tem. Tem umas cenas muito bizarras que parece saindo, sei lá, de Looney Tunes. Que você não consegue passar que é tensão. Parece que só tá engraçado. É uma cena pra ser engraçada. Que é o. Sei lá, é umas paradas bruscas de repente. É muito bem animado. Mas não significa que é bom. A Lojinha é hater de internet. Não, é. A Lojinha tá bolada só. Por exemplo, a luta do Kakashi com o. É com o Obito no final. É Obito o nome dele. Que ele isso, tá morto. Obito. É muito bom, cara. É um... Obito. Dívida é um. Peraí, é sério que é Obito? Não, é Obito. Ele é um cara que tá morto, só que na verdade ele não tá, e o nome dele é Óbito. E ele morreu, mas passou bem. E depois morreu de novo. Meu marido está morto. Queria puxar aqui um anime que tem um Sakuga bem randômico, que é Kaguya-sama. Kaguya onde? Kaguya-sama. Cara, pronto, então vamos voltar pra pauta, né? Kaguya-sama, cara, é legal, né, cara? Não vi nada. Falou? Oi, falou. Kaguya-sama, vamos falar direito. Kaguya-sama Love is War, que é o nome do anime, que é sobre... E essa é a minha recomendação, vou fazer até não só do anime, mas enfim, é sobre dois gênios, o presidente e a Kaguya, que... Presidente do Conselho Estudantil do Colégio. Isso, presidente do Conselho Estudantil. Por que todo mundo chama de presidente? O Shirogane. Mas quem não sabe do que tu tá falando, pensa assim, o presidente é o Bush. É, o Obama... é o Obama. Eu pensei que era sobre o Obama. Então, ele é que fala. O colégio deles é o colégio mais pica do Japão, onde estudam as pessoas que vão moldar o futuro do país, né? Filho de político, filho de embaixador, filho de não sei o quê. E eles são as pessoas mais inteligentes da turma deles e são os mais bonitos, e todo mundo fala, não sei o quê, será que eles são namorados e tudo mais? E eles, eu não namorei essa pessoa, mas se ela aceitar sair comigo, eu posso dar uma chance. E passa 6 meses, ninguém faz nada, e eles começam a fazer joguinhos mentais de um tentar fazer com que o outro confesse. Um gosta do outro, mas eles, tipo assim, o orgulho deles faz com que, tipo assim, agora eu vou fazer ela se declarar pra mim. E é basicamente isso. Caraca, que porre! Como é que é o nome disso? Não, essa Guia, essa malova, adolescência, ou mangá. Não é situação escrota, vou fazer você passar por uma situação ruim à toa. São só situaçõezinhas bobas, tipo, quem vai adicionar quem no celular? Quem vai... pareceu um dos episódios muito bons, que até do vídeo que a gente tá falando, do guarda-chuva. Sim. Que os dois eles estão... Tá chovendo e eles sabem que, porra, seria muito maneiro se a gente andasse junto debaixo do guarda-chuva. Que os dois fingem que não trouxeram guarda-chuva. E o episódio inteiro, como eles tentando se descobrir as falhas argumentos. É um Death Note. Caralho. É um ponto. É um anime de batalha sobre fazer o outro se declarar. É basicamente isso. Meu Deus. Tipo, mas é engraçado, cara, porque muito absurdo. É muito absurdo. É muito absurdo. 5 horas, putaço. Não tem assim um ethos, tipo assim, quero fazer mal, quero enganar. Não, é só tipo. É um Death Note misturado com Malhação. E lembrando que eu não gosto de Malhação. A minha letra tá errada. Já que falou, opinião por não gostar de Bakuman. Mas... E é bom também porque tem um elemento caótico no plano deles, que é a Chica. Chica Fujiwara, que ela é simplesmente o Coringa. Ela está ali pra rodar planos. É o que muitas vezes coloca a situação... Dá um... Não fica só os planos meticulosos. Tem sempre alguém pra estragar as coisas. Tipo a Didi no Laboratório de Dex. É a melhor comparação que eu penso. Mas, embora eu tenha gostado muito do anime, e assim, quando no último anime mangá eu comparei ele com o Asobi Asobase, porque eram três ceninhas por anime, por episódio, não sei o quê. Embora eu acho que Asobi Asobase me fez rir mais, tem momentos do Kaguya-sama que realmente fazem, que nossa, que bonito. Tipo, o final da temporada é uma parada que realmente toca o romance. Tipo, olha só que agradável, que emocionante. Aí eu fui pegar o mangá, por isso que eu falo que eu não vou só recomendar o anime. Porque o mangá é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. E eu não falo isso de maneira leve. É muito bom. Mas tu fala isso todo semestre. Não tinha aquele mangá do pessoal com o coração e o cadeado também, que era a melhor coisa que o Matheus leu? Caraca. Que é bem ruim. Não. Eu nunca falei que Nisekoi era a melhor coisa do mundo. Eu só não peço pro Nazik caçar o trecho, cara, porque ele não vai. Ele ainda vai mandar eu me fuder, mas... Não, eu... Inclusive, o final é uma merda. O jeito que você falou. Ele não é uma coisa que eu recomendo facilmente, mas tem muito coração. É assim que você falou. Cara, isso que é foda. Tipo assim, outro dia tava nesses memes. Peraí, Lodinha. Segura esse facho aí. Esses memes de... Tipo assim, 10 animes que você acha mais foda. O do Lojinha, o mais velho, era de 2017. Como a bicha? Não. Primeiro tudo, calma do senhor, porque tem muito anime velho ali. É, muito anime velho, tem de 2002, 2003. Eu sou jovem do bando de doce da puta. Não, mas, cara, se sua lista de melhores muda todo ano, cara, você é volúvel. Deixa eu pegar. Exato. Eu tô lembrando do quando Lojinha jogou Undertale, que teve a fase Undertale do Lojinha. Então, um anime deve ser meio parecido. Sim. Eu botei Gurren Lagann, seus filhos da puta. E sempre foi meu anime favorito. Gurren Lagann é anos 70 ali. Né? Bacana. Tá na categoria de anime novo. Que não, que Gurren Lagann é um clássico já. Caralho. Assistindo VHS. Gurren Lagann, porra, bicho. A VHS não tinha mais quando esse garoto nasceu, não. Eu também acho que não tinha, não. Ele já viu baixando no comprou o DVD na banca, né? Enfim, eu quero muito que vocês não vejam agora Love the Block. Porque vocês não merecem falar com o meu anjo. Na época que eu queria ver Logos War, você não era nem um espermatozoide no seu pai, mano. Não é Logos War, seu idoso com problema de audição. É o que eu falei? O que eu falei? Logos War, eu falei. Ai, meu Deus. O que eu falei? E como é? E o que eu disse? E como é? Obrigado, Tango. Nem sei o que fazer. Ai, meu Deus, eu tô suando aqui. Eu já era pra eu estar dormindo mesmo. Deixa eu fazer um paralelo aqui que o Lodos War, cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi era uma... Sabe aquelas fitas em SLP que a tua é a terceira cópia, saca? E, caralho, não dava pra ver quase já. Nada disso. É, não, e tipo assim, as cores... Era tipo, sabe quando vai fazer uma policromia na gráfica e não encaixa direito, saca? Tipo, uma cor tá saindo da outra. Só que no VHS era assim, saca? A primeira vez que eu vi Lodos War foi num desses fãs super, eu peguei emprestado. E aí a minha namorada pegou pra assistir, e aí a irmã dela me contou que entrou na sala, ela tava dormindo, e tava lá a televisão ligada, e ela falou assim, caraca, ó, ela pausou a televisão e dormiu, deixou lá desligar. Aí quando ela chegou perto da televisão, viu que a legenda tava mudando, tipo... Uma cena estática. A Evangelha é assim. Ai. Mas era o OVA ou era a série de TV? Porque o OVA era bem animado, gente. É isso. Não era OVA, não. A série de TV era boa por causa da abertura, cara. A abertura era boa. Não, eu gostava da série. Eu gostava, mas eu achava massa. Hoje em dia, pensando bem, não, é porque legal. Essa história que eu falei era o OVA, porque os OVAs todos cabiam numa fita só em SLP. SLP era atestado de pobre. Né? 6 horas de vídeo. A qualidade, cara. Era o RMVB no VHS, né? Era muito bom, cara. Quando eu descobri que dá pra fazer isso, nossa, gravei chorei tanto filme de televisão comercial, cara. Coisa maneira. Clipe da MTV, né? Faltava um monte de MTV, aquele VHS. A gente era pobre, a gente não tinha MTV. Não tinha o VHS aí no Rio? Tinha. Nesta época eu não morava nem no Rio de Janeiro, meu amigo. É. Estava num lugar muito mais sombrio. Cara, aqui em Manaus, e pra pegar o VHS era só botar o bombril ali na... amarrado no... no canto pegava. Cara, era o VHS amazonense. É. Cara, em Vitória, a gente mal tinha locadora de vídeo, cara. Que dirá o HF. Isso que é Sudeste, isso aí. Não, ué, quando eu assisti o Cavaleiros na exibição original, não pegava Manchete na minha TV, pegava meio sem som. Aí eu descobri que na rádio... Então pegava. A 88 FM transmitia o sinal da Manchete. Então eu botava o rádio pra ouvir e assistia os fantasmas, assim, chuviscado, tentando imaginar como é que eram os personagens. Então, a primeira temporada de Cavaleiros, pra mim, foi uma rádio novela. Não, e você não perdeu nada. É, não, exatamente, não perdi porra nenhuma. Cara, perdeu o US Mangá que passava na época, que era... Realidade é um sonho, hein? US Mangá. Sim. Não, já falamos de US Mangá aqui, eu não quero reviver esses traumas. Nem uma realidade real que pode até matar, né? Ai, ferro. Ai. Caralho, era muito errado, né, cara? Eu lembro do Genocyber passando na TV, tudo picotado. Genocyber era um anime, era tipo assim, era a queira da segunda divisão, só que muito mais violento. Que os anos 80 no Japão era tipo assim, quero fazer um próximo Akira. Todos os animes eram violentos e cyberpunk. Uhum. Mas calma aí, não mudou muita coisa, né, no Japão. Não, agora são menininhas. Quero fazer o próximo do momento. Não, mas hoje... várias paradas aí. Não, mas hoje em dia todo mundo quer ser o novo Viagem de Chihiro. Todo mundo quer ganhar o Oscar. Todo mundo quer fazer animes que fazem chorar. Esse chorar. É a moda. Esse é o Makoto Shinkai. Mas é assim. É. Eu acho que recomendar um anime bom. Você vai chorar pra caralho. Assiste isso aqui. Aí tudo assim. Aonde que você conhece esses amigos aí? Ué, aqui nesse chat tá uma porrada, meu amigo. Meus amigos recomendam assim aí. Assiste esse anime aí que tem vários robôs se matando. É triste, o robô se matando. É triste, mas triste não que você é não manda. Não, o robô é do mal também. Assista esse anime aqui que pro cara pilotar o robô, a menina tem que ficar de quatro. Né? Essa história aí, cara. Olha, alguém recomendou isso aí no programa passado, hein? Só quero falar isso. E eu nem vou dizer que foi o nome. Mas foi o melhor anime da vida dele. Né? Naquela semana, sem dúvida. Não, no outro, o Lojinha falou mal desse anime. Falou? Não, você manda. Ele é velho. Esqueceram como ver. Ele tava falando justamente isso, que não era. É bom. É. Da puta. Que ele viu isso na internet. Né? O meu rancor é tão forte. Alguém cita o próximo aí? Chega com a Kaguya Samar, por incrível que pareça, era disso que a gente tava falando. É, mas tem o Demon Slayer, que vocês conhecem aí pelo nome, nome de fresco aí. Então, o Demon Slayer, eu gostei, bastante. Eu achei bem maneiro. É a historinha do moleque que mora nas montanhas, lá perto de um vilarejo no Japão medieval feudal. E aí ele vai vender carvão, né, na cidade pra ganhar dinheiro pra comprar comida. Ele é o irmão mais velho da família, assim, né, o provedor da casa, porque o pai morreu. E aí ele tem vários irmãos e tal, não sei o que, deixa a mãe em casa. E aí ele vai vender o carvão, só quando ele volta muito tarde, pra ele continuar seguindo pela floresta no inverno. Aí ele dorme na casa de um velho. E aí, quando ele, na manhã seguinte, quando ele vai pra casa, ele chega em casa e descobre que todo mundo morreu. Todo mundo foi retalhado de uma forma cruel. Só que a irmã dele ainda tá meio viva. Aí, no que aí, ele tenta levar a irmã dele pro vilarejo, né, pra cidade, pra ser tratada por um médico. Ela acorda e vira um demônio e tenta matá-lo. E aí aparece um matador de demônios pra matar a irmã dele. E ele... Só que aí ele consegue... Não, não, pior que não. Ele meio que, tipo, consegue apelar pra humanidade dentro da irmã dele, e a irmã dele meio que desvira o demônio, entendeu? E basicamente, o cara vê o potencial dele, porque, tipo, ele se arrisca de um... Ele pensa bem do nada, tipo, porque isso não foi estabelecido antes, né? Tipo, chega na hora do vamos ver, ele consegue tomar decisões inteligentes, vamos dizer assim. ele vira um hobbit, né, cara? Começa a tirar pedra no cara, assim, muito foda. Sim. Não, tem angu nesse desenho? É, o cara que treina ele usa uma máscara de Tengu. Ah, tá. Eu tô vendo uma imagem. Sim, pô, e aí... ele é um... Tipo assim, a Shonen Jump, ela tá procurando o seu próximo Bleach. Né? Porra, eu pensei nisso, cara. Esse vai ser... Mas esse vai ser um Bleach clássico, assim. Quando... eu gosto muito dos animes, quando as aberturas e os encerramentos, porque, sobretudo, quando a gente vê só um primeiro episódio, que meio que eles prometem o que o anime vai entregar lá na frente. E a animação dos poderes do moleque quando ele já tá usando espada, que aparecem, tipo, uns poderes de água, assim, com aquelas ondas, parecendo com aqueles quadros tradicionais medievais japoneses, é muito bonito, é bonito pra caralho, mas também é muito uma Bankai, sabe, do Bleach, assim. É, não, e ele tem Bankai, um problema. Bankai é no Bleach, é o segundo nível de poder, é só isso. Ah, o especial, cara, de 3 barras. Eu já li mais do mangá, ele tem um problema grave do Kimetsu no Yaiba, é que, tipo assim, o sistema de batalha dele não existe. O cara inventa poder toda hora, cara. É meio Cavaleiros do Zodíaco, saca? Tipo, que isso, Cavaleiros do Zodíaco não perfeito esse sistema de poder. Opa! Ah, então tá bom, cara. Uma receita do sucesso. Inventar poder é tudo que a meninada gosta. É. Não, tipo realmente assim, o cara do nada, ele tira poderes do cu e vai. Vamos lá, né? Não, isso tipo, aí é o Saramaya que vocês estavam falando. É. Por que eu tô falando do novo Bleach? Porque atualmente existem 3 candidatos a Bleach. É ele, o que eu acho que vai acabar ganhando, que é o Jujutsu Kaisen, e o Chainsaw Man, que é o meu preferido dos 3. Você não acha que o Black Clover já não é o novo Bleach, não? Não, o Black Clover tá tentando ser o novo Naruto, mas ele vai já acabar. Ele vai virar o novo os 7 Pecados Capitais, apesar dos 7 Pecados não ser da gente, saca? Assim, Black Clover é ruim, né, gente? Todo mundo concorda. Ele é o Fairy Tail da nova geração e o Lojinha chora agora. Mas o André, esses outros dois aí, cara, quais são esses aí? Já falou deles aqui? O Chainsaw Man é do autor do Fire Punch, que eu falei no grupo do MD Mangá. E o Jujutsu Kaisen tá... É porque os dois são muito novos, não viraram anime ainda, entendeu? Mas eles estão vendendo pra cacete no Japão. Mas como é que é a história deles, cara? Só rapidinho, só pra ter uma ideia. O Jujutsu Kaisen é sobre um cara que é extremamente atlético e, cara, é muito Bleach. Ele quase morre e acaba comendo um pedaço de um demônio e ficando muito poderoso. E tem. E, tipo, aí ele vai virar um caçador de demônios. É igualzinho a Bleach. Ah, é, pra caralho. E o outro? E o outro é mais bizarro. Porque, tipo, é um cara que é muito pobre, muito, muito, muito pobre, que ele é amigo de um demônio que é uma serra elétrica. E ele faz. Ah, sim, isso aí, né? Eu li no aplicativo da Jump. Porra, esse é bom pra caralho. Esse sim, é melhor que Bleach. Porra, muito melhor que Bleach. É muito difícil. Tem um que eu li ali na Jump, cara, que eu achei que pudesse ser o novo Bleach. Qual é que é aquele do cara que ele é um carcereiro do inferno, que ele tem as mãos fantasmas que matam pessoas? Eita, isso eu não li, não. Eu tô ligado com ela, mas eu esqueci o nome agora. Porra, eu não lembro o nome, cara. Para de brilhar, Senna. Não sei qual que é esse, não. Caraca, eu li um mangá que Senna não leu. Porra, eu vou dormir feliz hoje, cara. Contar pra minha mãe, cara. Porra. Mãe. Vamos voltar pro... Ficar orgulhosa de verdade. Mas enfim, o Demon Slayer lá. Demon Slayer. Que, tipo assim, eu li o mangá e dropei fácil porque... Sabe por quê? Eu acho que sei o porquê você não curtiu, que acho que é o mesmo motivo que eu vi 3 episódios e, ok, já vi o suficiente, que é ele não empolga. Porque é o crime, maior crime de um shonen é não empolgar. Pô, cara, mas você não fica com... É que você não fica meio angustiado de se ele vai conseguir ou não salvar a irmã? Isso aí já me empolga pra criança aqui. O problema é que o jeito que rola, passam 2 anos num episódio só dele treinando a bater numa pedra. Enquanto isso, a irmã... Já tentou cortar uma pedra com a espada, cara? É difícil. Sim, mas a irmã tá dormindo e nada acontece e ele encontra... Tipo, ele não pega, ele não mantém a empolgação no primeiro episódio. Ele dilui e tem um ponto, cara. Eu acho que eu deveria ver mais 2 episódios aí, porque os outros 2 são top. Sim. Talvez eu Eita. Não, eu já ia falar assim, né, que o meu mal dos MD Mangá é que eu só assisto um episódio de tudo, então me empolgo pra caralho sempre. Eu sempre acho que vai ser foda, que vai ser muito bom. Aí vem o André, ou o Matheus, não, eu vi o seguinte, a merda, eu vi o terceiro, fica ruim, aí eu fico meio, tá, eu ok. Eu acho que nada passou mais essa coisa do que Zombieland Saga, que todo mundo saiu Não, então, Zombieland Saga foi, pra mim, foi o contrário. Eu fui passando os episódios, eu fui gostando, cara. A gente em casa achou maneiro. Você foi gostando mais depois? Caraca. Não, eu achei legal, cara. Eu achei camadas, entendeu? Eu gostei, eu achei bacana. Me achei camadas. Não são camadas boas. Pois é, tava estragado no meio da cebola. Tipo assim, é picles, ele parecia, porra. Ele parecia tão transgressor e no final ele foi ficando cada vez mais comum, cara. Cara, Zumbiland Saga foi uma decepção foda. Sim. Assistam a Sobi e a Sobacê, que não decepciona. Ou assistam os dois primeiros episódios da Zumbiland Saga e finja que tá tranquilo. Então, a Sobi e a Sobacê pra mim é justamente o contrário. Pra mim ele começou muito devagar e ele ficou bem melhor depois. Assim que aparece o cara que solta laser pelo cu, bicho, eu já vi o melhor amigo dele. Você citou, já tô rindo. Só. É a Sobi e a Sobacê. Cara, e é foda porque, fora isso, o anime é 100% normal, mas tem um cara que foi abduzido e tem um professor. Laser pelo cu. Não, tem um professor que não é. Mas ele não tem poderes sobrenaturais, ele não solta laser pelo cu. Cara, o nome desse podcast vai ser O Capa é Pop, um podcast tirado do cu. É. Tem que lembrar. Que bicho. Mas o que a gente tava falando mesmo? Kimetsu no Yaiba. Abertura muito bonita, os poderes estão muito legais, a animação tá ótima. Né, mas eu não sei, cara, eu acho que seria um que me pegaria só pra ver a animação, cara. Eu acho maneiro, parada bem animada, assim. Animado, que é aquele estúdio que faz o Fate, né? Os animes. Sim, o Football. É. Não, eu queria, tanto que eu tô querendo ver ele ainda, porque eu dropei o mangá e às vezes ver o anime renova a empolgação. É, um mangá ruim só precisa que alguém o anime, né? Ah. É por isso que o Senna tá aqui, porra. Caralho, foda pra caralho. Pagou o seu passo, né? vamos lá. Continue. Mais alguma coisa de Kimetsu no Yaiba? Podemos ir pro próximo? Tem próximo? Já tem umzinho. Alguém mais tem o próximo? Mas acho que é melhor ver os outros. Vocês estão assistindo a segunda temporada do One Punch Man? Não. Não tem no Crunchyroll, não existe. Não tem no Netflix, não existe. Oh, mas tá ruim assim, Senna? Como tá todo mundo falando? Eu vi só o primeiro. Tá bem aqui do primeiro, mas dá pra assistir, sim. É, tipo, ele não tá... O trailer deixou muito pior do que realmente é. Tipo, o cara pegou literalmente as piores partes e colocou um slow motion pra ficar pior ainda e colocou uma estrela preta. Tá péssimo o trailer. Caraca. Mas, ok. Ah, sei lá, eu daria um 7 de 10 pra animação da temporada. Mas sabe o que é o pior? É porque essa parte no mangá remake... Ela é piorzinha também. Sim. Sim. Começa a ter filler no mangá, né? Essa parte do Garou eu acho um saco, velho. Puta que pariu. Cara, a saga do Garou no ano original é fantástica, cara. É realmente muito boa. Só que ele botou muito, muito, muito, muito, muito, muito filler. Até um torneio de filler. Que não leva, tipo, nem o torneio você pensa, pô, vai ter pelo menos lutas maneiras, né? Não, são lutas não, de um quarto. É pior que esse torneio é a melhor parte dessa parte, né? Puta que pariu. Mas assim, eu entendo porque aconteceu isso, porque, tipo assim, o One tinha parado de fazer o One Punch Man pra fazer Mob Psycho até o final, né? Uhum. E ele tava entregando Mob Psycho, aí acabou o Mob Psycho, ele deu um intervalo, agora voltou a publicar o One Punch Man, entendeu? Então, teve que ter filler mesmo, não tem pra onde fugir, o que é uma pena. É uma pena, e é uma pena também, aqui no Brasil, principalmente, tá uma merda de assistir, ou seja, não tem como assistir. Sim. É porque eu acho que os direitos na América é do Netflix, e só vai estar lá quando acabar, eu acho. Dá pra assistir de maneira One Piece, né? Mas nas coisas não tem mesmo, não. Cara, e é foda porque o Netflix, ele funciona de uma maneira diferente do que o Crunchyroll. O Crunchyroll, ele faz... Saiu no Japão, você dá uma horinha e o episódio tá pra você. Netflix, ele segura e só vai lançar quando tiver todos os episódios. Uhum. E por isso, eu acho que não apenas o One Punch Man. O problema é que eu queria muito ver o Caroline Tuesday. Que é o anime comemorando os 30 anos do Studio Bones. 30 anos, né? Eu acho que ele é do mesmo estúdio, do mesmo diretor, sei lá, alguma porra assim, do Cowboy Bebop, né? Alguma coisa assim. Sim. E parece tão bonito e eu não consigo ver, porque o Netflix ele travou e eu vou ter que esperar, que nem um otário. Você pode esperar igual um não otário também, é uma escolha sua. Não, a escolha é sua, exatamente. A minha coisa tem que ele abriu o PS4 no Netflix. Ele não tem escolha sobre isso, cara. Isso é feio que vocês fizeram. Se ele pudesse, não sei. Olha, vocês são vacilões pra cacete. Tomara que você não acorde direito amanhã. Desejou a morte do coleguinha, porra. Já são 5 horas da manhã, meu amigo. Meu Deus, vai dormir, Marcos. Não, não consigo. Jet lag. É, aí quando você voltar pra cá, você vai ficar no horário daí, você vai ver, né? É, porque... sim, sim. Todo dia eu acordo 6 da manhã aqui, filha da puta, cara. É, e fico olhando pro teto, né? Caralho. É, exatamente, são 11 da manhã, eu tenho que almoçar. First World Problems aqui, maneiro, que passou então, essa área. Também. Ai, nossa, mas pegar um avião pra Europa, porra, é quase certinho. Olha quem tá falando. Olha, quem vai pra Londres passar férias, né? Eu não, agora... Eu não agora, tenho dinheiro pra ir. Agora minha vida... Europa. Agora minha vida é... Nossa, faltou luz e eu não tenho o que comer porque eu não posso descer. É, rolou isso. Você não pode descer, você não tem perna pra ir. Não, carro, idiota, não. Eu torci o pé, lembra? Ah, é? Ele a piada foi essa, meu, cara. Ele realmente não pode descer. Mas você tá engessado tudo? Não, eu só tô com a bota porque... Você sabe que a janela tá aberta, né? Ah, deixa umas barrinhas de cereal na bota. Meu irmão, pede aquele rap, cara. Os caras têm que se virar pra chegar aí dentro, cara. É propaganda. A ordem do prédio... Ele vem de andaime. A ordem do prédio é você ter que descer pra... É, em São Paulo você desce. Não importa. Não é igual aqui que o entregador sobe. Não, mas os caras estão entregando de drone já. É mais fácil. Olha aí, pede um... Mas ficou sem luz, gente. Vocês estão entendendo? É um problema sério. Já passou. Mas o drone não depende da luz. Não, não por isso. Mas como é que ele ia fazer o pedido se tava sem luz? Pô, o celular dele tá carregando, cara. Ah, ok. Eu não tinha pensado nisso. Pô, Felipe, para de... Pô, lojinha, não tem como te ajudar mesmo. Não, olha, Felipe tá tentando, né, cara? Eu podia pedir, só que eu teria que descer. Vamos parar com esse drama. Ninguém morre em 24 horas, gente. Não, eu comi... Gente, eu comi plástico. Comi plástico. E aqui em casa, alho e cebola. Eu cortei o alho. Carioca encontrado morto comendo a própria bota ortopédica. Ô Felipe, mas você pode ajudar ele lá? Você pode ir lá e carregar ele no colo, a escada pra cima, a escada pra baixo. Espera que eu já chego aí lá. Sobe com a comida, é só isso. Toca, sobe o tema de guarda-costas. É. Ai, ai. Alguém tem mais alguma coisa, gente? Mais algum? Ele tá falando anime? Que Kimetsu no Yaiba? Já falamos. Já. Terminou? Segunda. Terminou? Sobrou mais algum? Falamos de We Never Learn? Eu nem sei o que é isso. Falamos não. Não falamos de We Never Learn. Que é... Qual o nome original que eu peguei aqui? Bokutachi Wabenkyou Gadekinai, alguma coisa assim. Deus me livre, não entendi nada. Nós não estudamos em japonês, é isso? Não, a gente não consegue estudar. Olha aí. É Bokutachi Wabenkyou Gadekinai. Peraí. Tirando ondas, o que foi isso, Marcos? O quê? Eu ele vi tanto viu no, anime... no Google Translate agora. Não, cara, eu vi tanto anime que é tipo Duolingo, só que sem aplicativo, saca? Tem é que Benkyo é estudar, né? É isso, né? Dekinai é não consegui. Dekinai não consegui, Boku é eu. Aí tu ouve a frase toda. É no plural, é. Itachi é plural, nós. É uma língua, tem uma gramática, parabéns. Você consegue aprender. Tá vendo? Você acha que o ND mangá não serve pra nada, cara? Tá aí, ó, melhor que o Duolingo. Né? Mas eu achei esse anime maneirinho, porque é o cara que ele é lerdo pra aprender, e só que ele é muito esforçado, ele estuda muito pra compensar isso, então ele tira 8 em todas as matérias, e ele tá querendo uma indicação pra entrar direto na faculdade associada do colégio. Então, tipo, ele tá no colégio de aplicação, ele quer entrar direto na faculdade. E só um aluno recebe essa indicação por ano. E aí o diretor vira pra ele e fala, olha, você não é particularmente genial em nada, mas você é um estudante esforçado e tal, então eu vou te dar a recomendação, contanto que você seja o tutor dessas duas meninas aqui, que são super gênios nas suas respectivas áreas. Uma menina é o gênio dos cálculos e a outra menina é o gênio da escrita, né? Ela escreve bem pra caralho. E aí é isso, e aí é ele tentando ensinar pras meninas por quê? Por que elas sejam tutor se elas são gênios? Porque elas querem entrar em faculdades que são oposto daquilo que elas mandam bem. Então a menina que é boa de cálculos quer fazer artes liberais, quer fazer psicologia, e a menina que é o gênio da literatura quer fazer astronomia, né? Quer fazer ciências naturais. Aqui o cara tem que disputar a vida. Mas ele então fala, ele tipo, ele quase chega, porque é muito mais fácil você fazer o que você... Não, e detalhe, ele fala isso depois que ele passa uns exercícios pra elas e vê que elas são, tipo, totalmente incapazes de compreender aquilo que elas não fazem bem, né? Tipo, a menina dos cálculos lá é incapaz de entender a motivação de um personagem no texto, de fazer uma interpretação de texto. E a menina lá, e vice-versa. É, exatamente. Primeira coisa que eu pensei, tipo, olha, gente, isso não é tão incomum quanto vocês acham ou não, o Japão. Aqui no Brasil, ninguém entende muita coisa, não. E eu gosto, inclusive, como a garota, que é muito boa de matemática, ela não consegue explicar porque ela é boa. Ele fala, por que vocês não se ensinam? Não ensinam uma pra outra, E ele fala, tipo, cara, eu não consigo explicar o que eu não consigo entender. Hã? Como assim, ela não entendia? Não, ela não consegue entender. Não, é porque... Ela não consegue entender a lógica dela, ela consegue chegar no Ela não tem a didática pra explicar, então. Isso. Não, o que passa é que, vem naturalmente pra elas. Ela consegue entender o que as pessoas não entendem. Ou isso. Pra ela é tão óbvio, assim, que ela não consegue. É como se a garota, tipo, tá fazendo uma conta matemática e tem aquelas coisas, bota a soma pra você explicar, bota as contas que você fez pra explicar como você chegou no resultado. E ela só consegue chegar no resultado, tipo, o resultado tá certo, mas ela não sabe explicar os caminhos que ela mentais que ela levou pra chegar no resultado, entendeu? Então, eu achei muito maneiro, porque eu tava até comentando no grupo lá da MD Mangá, que pedagogicamente o anime, ele acerta um monte de coisas, assim, porque, né, quando a gente fala de superdotação, né, de criança muito inteligente e tal, a gente fala um negócio chamado altas habilidades. E o anime já começa acertando, botando que, cara, tem competências diferentes, tem inteligências diferentes dentro de altas habilidades. Então, nem sempre o cara que faz conta bem pra caralho vai ser um cara que vai saber escrever muito bem e vice-versa. Então, nisso aí... Em geral, inclusive... Exatamente. Inclusive, é um negócio. E isso aí o anime, ele acerta muito. E aí, outra parada maneira dele é essa coisa delas... Quando ele sugere pra elas, assim, por que vocês não desistem e fazem... faculdade do que vocês mandam bem. Elas ficam putaças com ele, do tipo, eu sempre me... Você é mais um. Você é mais um que quer falar pra gente o que a gente tem que fazer da nossa própria vida. Eu tô cansado de gente... Elas falam assim, tô cansada de gente que diz que eu tenho que fazer faculdade de ciência só porque eu sou boa de conta, quando eu quero fazer outras coisas. Isso é bem legal também, eu achei muito legal. O povo quer ficar arranjando dificuldade também, né? Vamos comer. Mas aí não tem trama, né? A história da garota que era boa de contas, ela foi uma engenheira brilhante, acabou. Não rola, né? Não, mas pior que, não tem só elas, vai aparecendo mais outras meninas, porque obviamente é uma aranha. E, tipo, tirando o gato, que é a menina das exatas. Peraí, esse mangá é um aranha. Esse anime é de aranha? É. Sim. Caralho, matou o anime pra mim, eu retiro tudo que eu falei, esse anime é uma merda. Não, mas tipo, ele é uma aranha, mas não é aquele aranha, tipo, de Love Hero, que vai botando menina pra caralho lá e não para de aparecer menina. Tipo, tem cinco meninas. E aí acabou aquilo ali. E, tipo, esse é mesmo desse, né? Todo mundo gosta de Love Hero aqui, rapaz. E o Just Got Japoned, né? Porque é sempre assim, eu me animo, aí vem, mas esse anime aí é sobre perversão sexual. Não tem isso. Não é. Tem pouquíssimo fanservice. Eu li o mangá, eu não vi o anime, só li o mangá. Tipo, quase não tem fanservice. Tem poucas meninas, tipo, as meninas também tem um bom... Mais ou menos, né, cara? Uma das meninas tá sempre de sainha curta, né, com as pernas de fora. Não, mas eu falei do perverso sexual só porque veio um exemplo na minha mente, porque eu tô lembrando do cu do Shazam Karai. É porque me frustra muito, cara, esses animes, assim. Tipo, no final do primeiro episódio, eu já fiquei meio bolado quando rola a parada do interesse romântico, né? Tipo, a garota vai, dá uma dormida, encosta a cabeça no ombro dele, ele fica louco. Tipo, a cheira tão gostoso, Se é sobre isso que você tá incomodado, você... Caraca, não escolheu o... Não, que tipo, meu ele Deus. É um... Ele tem os seus momentos de... vamos aprender mais sobre os personagens. Tem uma razãozinha pra garota querer astronomia. Sim, mas o Lojinha, mas até aí, não tava levando pra um anime de romance. Eu até aí, tava legal, sabe? Tá diferente. Vamos botar assim. Mas, tipo, eu acho que foi um problema mesmo de expectativa, porque eu fui sabendo... Cara, eu fui assim, é um anime de romance e tá. Inclusive, e ser... esse cara aí, ele era assistente do mangaka do Nisekoi lá. Uhum. Olha aí, o código do coração aí, do cajado, cara. Cara, é muito ruim, cara. Eu tá gravado no Twitter que eu acho que eu vi uns 5 capítulos de Nezekoi e eu falei no Twitter, eu acho que sei qual é o final. E eu expliquei qual era o final. E foi o final. Tava na cara, muito na cara que eu pensei. E que coisa tão idiota de Nezekoi composição pra garota, a Onodera era se depara pra ele. E a maior saída que o escritor consegue fazer foi: ah, ele dormiu nessa hora e não ouviu, tá? Eu não entendi o que você tava falando lá atrás e continuei sem entender. Mas enfim, o We Never Learn aí, a última coisa que eu achei legal nele, antes de vocês acabarem com a história do desenho pra mim, é que a figura do cara também, até a parte do interesse romântico, também é muito maneira, porque ele faz o que pessoas comuns fazem, tipo, nem todo mundo é um super gênio, mas todo mundo tem de se esforçar pra conseguir alguma coisa. O cara era esforçado, eu achei maneiro. E no final, o cara, ele é um professor, sabe? O professor, ele é o cara que te ensina a parada, nem sempre ele sabe mais do que você, ele só se esforçou e aprendeu um monte de coisas, ele vai te passar. Mas eu achei isso muito maneiro. Cicuara, você chegou a ver esse desenho, não, cara? Não, eu tava bem interessado até começar essa agora. Tem uma hora, e a metodologia dele é muito legal, sabe? Tipo, deixa eu ver o livro de exercício de vocês. Ela entrega pra ele, ele olha assim, e no dia seguinte ele entrega um caderninho com dicas baseado nos erros dela, sabe? Eu falei, caralho, que foda! Que maneiro. Bem pensado. Eu achei muito maneiro. E é por isso que me deu essa brochada foda. Sabe? Do tipo, é outro anime de relacionamento. Agora eu descobri que é um anime de harém. O que me surpreende é você ter esse argumento. Agora, Zombieland Saga virar outro anime de idol, você não se incomoda. Não, porque eu nunca vi nenhum anime de idol, porra. Também nunca vi o Matheus, porque não se parece com nada de anime de idol. Tipo, é totalmente diferente. Se fudeu! Fudeu! Tipo, os personagens de qualquer anime de idol não chegam nem perto do desenvolvimento que tem em Zombieland Saga. Eu quero dizer que esse rapaz Maxon aí tá convidado pra todos os MD mangá que ele quiser agora. Estou no seu lugar. É só de fazer bullying no lojinha, né? Que aí ganha um lugar. Olha. O capa é pop no cu do lojinha. É o nome. Meu Deus, cara. Todo mundo ataca o Felipe. Eu gosto. Eu fui a pessoa que mais postou. Vamos fazer o MD mangá. Não vamos pular outro. Ué, a culpa é de quem? Vamos juntar. A culpa é de quem? Vamos fazer esse. Vamos ver os animes. Eu passei os animes. É isso que eu recebo, mano. Tomara que vocês não vejam. O maior castigo que eu posso fazer, tomara que vocês não vejam o Love is War. Não vejo o quê? Ok. O Love is War. Deixa ficar comigo, Kaguya-sama. Como é que é o nome? Não. Agora quer ver. Vou ficar no meu subreddit aqui, sozinho. É isso aí. Eu deveria continuar vendo o Bokutachi blá blá blá blá, porque tipo, ele tem o harém, só que o harém hoje em dia não é a mesma coisa de Love Hina, tem Shimoyo, essas porra não. Tipo, tem mais desenvolvimento de personagem, tem essa parte do estudo que tu gostou e tal. É, eu não sei, cara, eu raramente continuo vendo animes assim, tipo, eu só peguei pra ver o Jojo mesmo, porque... Sei lá. Jojo de harém? Não tô entendendo. Não, pelo amor de Deus. Bem, pode ser um harém, depende de como você enxerga as coisas, né, cara? É possível. Todo mundo ali quer o Butcharati. Sim. Tu não quer? Sim. Eu quero o Butcharati, porra. Ah, mas o Mister, ele é tão selvagem. Que isso, gente, o Abaque foi o melhor, cara. Você se sente seguro com o Butcharati. Meu Deus. O que tá acontecendo? Shazam, carai. Sobrou alguma coisa, gente? Eu quero só fazer uma menção honrosa. Eu quero fazer só uma menção honrosa que tá saindo um Gundam novo aí, muito foda. E vale muito a pena ver. Mas acho que vale a pena a gente fazer um só sobre Gundam. Gundam me lembra a infância. Mas alguém que viu esse Gundam? Caralho, eu? Porra! Terceira vez já hoje, puta que pariu! Acabei de recomendar o negócio! Eu tô aqui no WhatsApp, foi tipo, o Tango acabou de dar uma discussão mega detalhada de Gundam. Aí eu chego, tô vendo aqui esse Gundam, cagando pra tudo. Cara, o último Gundam que eu vi foi os órfãos de sangue de ferro. Pô, esse aí eu comecei a ver também, bem maneiro. Como foi o último? o último que lançaram? Assim, não, tirando o... Eu acho que depois já lançaram o Unicorn como série de TV, alguma porra assim. Não, é que o Unicorn, acho que até saiu na Netflix, ele é continuação, né, do primeiro universo. Sim. Tem universo já, digamos, várias linhas. Tem? Tem muito universo. É toda uma cronologia pra você entender, cara. Tanto é que esse aí é uma história de origem, né? Esse que tá saindo agora. Por onde eu começo? Posso começar pela origem? Pode começar pela origem. É até melhor. Aqui, o Iron Blood Orphans foi de 2015 até 2017. Aí veio o Thunderbolt. Que é um órfão também. Pode assistir a origem que vai dar certo. Esse origem que tá saindo agora, o Legenda, é maneiro porque ele faz meio que a David fez com as primeiras partes de Jojo, que ele emula o traço antigo, assim. A trilha sonora, a animação, o traço é bem retrô. Ah, só mas, que mas sabe com a tecnologia de hoje. Então é muito bom. Sabe alguma coisa parecida com isso? Teve algumas temporadas atrás o Legend... meio que um remake do Legend of the Galactic Heroes. Sim. Uhum. Aqui o visual dele era... Todo mundo era o Kuroko naquela porra, né? É, o problema foi exatamente isso, cruzar todo mundo, que você tira aquela vibezinha anime dos anos 80 e todo mundo virou jogador de basquete. Mas eu gosto dessa pegada, se pegar esses, porque o Legend of Galactic Heroes original é bem complicado de você saber como assistir hoje, porque é muita coisa, é muito filme, é muito episódio, nós estamos 5 anos de anime, não sei o que. São 100 ovos, alguma coisa assim. É, uma parada é impraticável. Eu gosto quando alguém chega, então vamos colocar num pacote mais acessível pra hoje em dia. Ah, isso é porque a gente tá velho. Você, quando você era criança, você assistiu 300 episódios de Dragon Ball, cara. É, mas eu não tinha nada pra fazer. É, então. A gente tem que trabalhar e não dá. Como assim quando o Matheus ainda era criança, cara? Sou uma criança no meu coração. Essa vai ser minha contribuição para o anime de mangá da temporada... Gente, em que temporada a gente tá agora? Eu não sei se é inverno, se é verão, não sei, desculpa. É porque no Japão fica tudo trocado. Na verdade já tá truncado aqui em São Paulo, né, que está no Japão, eu sabia no Japão. Mas enfim, desses animes da nova temporada, eu não consegui assistir muita coisa. É, na verdade, eu consegui assistir metade de um episódio de um anime novo e eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu fui assistir Seiryu Girl. Eu não sei como é que se pronuncia isso. Eu sei que meu gato tá comendo meu abacaxi, que sai, gato. Eu olhei pra cara de todos os animes e eu juro pra vocês que eu escolho anime pra assistir de acordo com a vitrine, né, com aquela imagenzinha, né. Se eu fui com a cara daquela ali, aí eu vou lá e assisto. Então, se os meninos, se o Tango, se o Lojinha, se o Max nos falou alguma coisa, aí eu vou lá e também assisto. Geralmente é o Lojinha que é meio louco das listas, mas enfim. E aí, dessa vez, eu fui só na louca, fui pela imagem e eu não consegui assistir o anime todo, gente. É a história de uma menina, não lembro o nome dela, e é a típica menina bonitinha, fofinha, quietinha, caladinha, destrambelhadinha, todas essas. É muito estereotipado mesmo a personalidade dela e a forma dela agir. Eu conheço essa personalidade, eu conheço essa personagem desde os meus, sei lá, 12 anos, sabe? Desde quando eu leio o mangá. E como cereja do bolo, a menina sequer fala de tão tímida que ela é. É uma estereotipação de personagem feminina que tem que ser completamente troncha e não conseguir vocalizar absolutamente nada pra que os meninos gostem, porque realmente todos os meninos do colégio em que ela estuda acham ela super fofinha, super incrível, super ai nossa, olha como ela é legal, olha como ela é bonitinha, olha como ela é fofinha, ela é toda destrambelhada, né, mas eu gosto de menina assim, e nossa, ela é calada, né, ela não fala nada, eu gosto de menina assim, né, porque afinal de contas a menina serve só pra isso mesmo, pra ser calada, quieta, destrambelhada, completamente inútil e fofinha e me agradar. Claro, e obviamente que eu já fui pegando ai, já fui ficando puta com essa história. E a menina só consegue se comunicar por meio de poemas, né, mas é um poema específico japonês, que eu não lembro o nome, desculpa. Mas você tem que fazer umas métricas específicas nas palavras pra formar lá os anagramas bonitinhos e ter a comunicação lá bonitinha. E a menina, por ela não conseguir falar, né, porque ela é muito tímida, ela é super fodona nesses poemas. E aí ela anda com um brother que é o típico bad boy, cara fechada, que todo mundo tem medo, que é tipo meio brucutu e ele é todo na dele também. Quando ele fala gritando e ele fala como se fosse comer as pessoas. Não é comer no bom sentido, é um outro tipo de comer. aquele comer, tipo, vou te matar. E... só que, na verdade, ele é um cara que é um doce de pessoa, que ele é um ótimo irmão mais velho, que ele... aí vem o estereótipo do cara que é um escroto, que pode agir de uma forma escrota, mas que, na realidade, se a menina der atenção pra ele, der carinho e ficar do lado dele, ele vai se mostrar um cara extremamente afável e legal. Então, é um anime que conseguiu em, sei lá, 15 minutos, ou se duvidar, menos, porque eu... nossa, eu fiquei muito puta quando eu comecei a assistir. Ele consegue trabalhar dois estereótipos que são extremamente machistas e são extremamente horríveis. Que é o estereótipo da menina troncha, inútil e retardada, pra agradar os brother, porque ela é legal. E, tipo, gente, você pode, na boa, você pode ser tímida, você pode ser meio destrambelhada, você pode ser o que você quiser, mas isso não é pra agradar os brother, sabe? Isso é porque é o seu jeito, porque você é assim. Tudo bem você ser tímida, mas não pra ficar agradando macho, sério. E essa coisa de que, ah, os brother pode ser tudo insuportável, pode ser tudo malambento, pode ser tudo grosseiro e basta a menina ter lá a redenção dele, isso também não existe, porque ninguém muda ninguém, não. Então não vai ser uma menina que vai transformar esse cara. Isso daí é uma base pra vários relacionamentos abusivos, né? A menina fica naquela coisa de, ai meu Deus, ele é um escroto, mas comigo ele é um docinho. Só que aí no final das contas, depois o cara vai lá e tem um relacionamento super abusivo, bate na menina, várias coisas assim, sabe? É uma normatização de dois traços de personalidade que abrem portas pra relacionamentos abusivos, que abrem portas pra comportamentos não saudáveis das pessoas, que é simplesmente horrível. Eu não consegui terminar de assistir todas essas estereotipações. Eu tô até falando errado, porque não deu mesmo. E eu tinha acabado de assistir, aí eu já vou juntando outro assunto aí. Não, não vou juntar outro assunto, não. Eu vou gravar outro áudio, porque esse já tá enorme. Aí agora vocês comentam. Cara, uma coisa... Eu gosto muito que a Belly, por ser... Ela funciona sozinha no podcast, na moral. Sim, uhum. E ela é da Bahia, né? Ela usa muitas gírias que rolam aqui também, saca? Tipo, é bom ouvir essas coisas de vez em quando. Mas o do anime que ela tava falando, cara, resolvia a premissa do anime pra mim, assim, transformaria um negócio muito mais interessante se a menina de fato fosse muda e só conseguisse se comunicar através de poema. Ah, ia ser tipo o senhor Mixiplique, assim, só que com poemas. Eu achei muito... Achei foda. Katachi é o Sound of the Wind, eu acho. Silent Voice? Silent Voice, eu acho que é o nome em inglês. É o nome em inglês. Eigakoi no Katachi. Que é sobre um moleque que fazia bullying com uma menina que é surda. Caralho. É fudido, cara. Eu não vi o filme, eu só vi o mangá. É muito foda, cara. Porque, tipo assim, ele fazia bullying quando era criança, muito, tipo, ensino fundamental. Inclusive. Aí ele encontra ela de novo, tipo, no ensino médio e fica, saca? Caralho, eu era muito babaca. Meu Deus, só que... Bicho, é foda. É muito foda mesmo. Sim, e inclusive eu fiquei muito puto porque acho que Silent Voice era um dos animes que estavam querendo pro Oscar e Poderoso Chefinho ficou no lugar dele, pra gente falar. Cara, Coelho, é outra coisa, tem coisa. E outro comentário que eu pensei em fazer também é que a Belly criticou muito a premissa do anime por conta da estereotipação dos personagens, né? Mas à medida que ela ia contando, porque ela, antes de mandar o áudio, ela chegou a comentar com a gente lá no grupo do MD Mangá, e a premissa tava parecendo muito School Rumble, né? Tipo, da garota... só que aí ela não chega a ser tímida, né? Mas tipo, no School Rumble é a garota avoada e tem o cara que é o babacão, o bad boy do colégio, mas que na verdade ele é super romântico e doce com ela, etc, etc. Só que no Skullumbo, por ser uma comédia, né, por usar usa o clichê de uma maneira mais interessante, né? É uma comédia, o nonsense é baseado em cima desse tipo de clichê, né, de anime de colégio. O Harima, que é esse, o cara que é delinquente, que é ser mangaka, ele é um self-insert do autor, 100%. Não sabia, mas desconfiava muito forte. Quando ele começa o arco dele querer ser mangaka, é muito foda, assim. Cara, parece bastante isso aí. Ele aparece em público, ele tá lá de óculos escuros, cara e cabelo meio grande, saca? É tipo, ele faz... Porra, que saudade de School Rumble. School Rumble saudade de School Rumble, cara, porra. Como é bom, cara. Inclusive, o guri lá, que a Tema gosta, falam que ele é um capa. Olha aí, ligação pro episódio de hoje. Caralho, senpai. Caralho, tá lendo essa merda? Sim, porra, era muito bom, cara. Eu não sei se tu tá lembrando. É porque eu lembrei agora, eu quero contar. Tem um episódio que o cara azul, ele tá andando de bicicleta. E aí a piada é que ele anda de bicicleta muito rápido. Aí ele tá andando de bicicleta muito, muito, muito rápido. Aí, do nada, é cara, tipo, ele faz uma curva. É, e aí aparece o carro do Nicho D, cara, do lado, assim, sabe? Tocando a musiquinha. Eu lembro que eu ri muito, cara. Eu ri muito. Ali me conquistou. Eu falei, eu vou ver isso aí até onde eu puder, cara. Cara, beleza que olhando hoje em dia em retrospecto, eu gostava bastante também dessa piada, mas faz cara. É tipo fazer uma referência à Matrix, né? Tipo... É, hoje em dia sim. Eu vi esses dias, eu não lembro aonde, uma referência ao Initial D de novo, assim. É, virou um lugar comum, né? Ah, cara, mas sei lá, ali. É um meme, né? Usar aquela Euro. Qual é que é o nome? Eurobeat. Eurobeat. Déjà vu. Cara, é. Cara, eu acho que eu vi quase tudo Initial D, cara. E eu não lembro onde foi que eu parei, então não tem como eu voltar. Porque Initial D eu via, sei lá, no começo dos 2000, saca? Mas aí termina com Deja Vu. Por favor. Agora, ele vai terminar com Deja Vu, com a banda de Deja Vu. Ele vai terminar com a música da Beyoncé. Olha, são todas as últimas opções. Alguém tem mais alguma coisa pra falar? Tem outro áudio da Bad. Solta o play, lojinha. Então... Na última edição do MD Mangá, todo mundo falou de The Promised Neverland, que era a grande promessa, ó, de anime da temporada. Eu demorei muito pra assistir a continuação, porque eu tinha assistido acho que os 4 primeiros episódios, e aí depois eu fui terminar de assistir. Eu achei o meio uma barriga, ó, meio uma barriga. O anime começou a não me empolgar tanto, porque começou a dar umas enroladas, umas coisas. A história não andava e ficava só numa agonia, mas não era uma agonia, um suspense meio inteligente. Gente, de repente os personagens ficaram, primeiro que já é meio estranho, que são super crianças, muito, muito, muito crianças, comportamento de adultos demais. Aí já rolou um descolamentozinho aí. Eu sei que isso já tinha no início, mas no início tinha um encantamento, no meio ficou meio uma barriga isso daí. E aí eles começaram a agir de umas formas meio burras, meio estúpidas, assim, algumas reviravoltas como a da irmã, né, the sister. Apesar de eu gostar da história dela, eu achei que, sei lá, ela teve uma redenção estranha, ela teve uma história estranha. É interessante conhecer mais do universo, do porque é que existem as irmãs, porque é que existem as mães, mas como é que funciona mais ou menos o sistema de fazenda, mas ainda assim no meio, eu confesso que foi me perdendo mesmo, assim, como espectadora, foi uma produção que foi me perdendo com o tempo. Os personagens ficaram muito burros, ou às vezes eles eram extremamente inteligentes, capacidade adulta. O final deu uma salvada, realmente. O final eu gostei dos plot twists ali que rolaram, e eu achei que fechou bem, eu achei que começou bem e terminou bem, né? Então terminou fechando bem ali a proposta deles, apesar do meio. Eu acho que também a arte me encantou mais no início, e depois no meio ficou meio mais do mesmo, sabe? Eu me lembro que alguém no grupo chegou a comentar que no mangá é mais bem trabalhado, e aí eu tô super curiosa pra ler o mangá. Acho que vale a pena sim ver o anime, mesmo com essa barriga, e espero que a segunda temporada melhore, se é que vai ter segunda temporada, né? Essas informações aí, vocês que vão passar agora. Eu acho que vai ter temporada, provavelmente, muito difícil não ter, porque não, já foi confirmado já. Quando passou o último episódio, confirmaram já. E tipo, é um dos carro-chefes da Jump também. Sim. Muito difícil. E é um carro-chefe tipo Death Note foi mesmo. Tipo, é com começo, meio e fim, não vai, tipo, durar pra sempre. O que pra mim. Não é o One Piece. Ou Assassination Classroom também, foi assim. One Piece não vai durar pra sempre, só tem mais uns 20 anos de história. Mas 10, 15 anos, no máximo, acaba o One Piece. Gente, tem que ter o pai que assiste, tem que ter o filho, o neto e... Cara, o One Piece é o retrato de Dorian Gray, cara. No dia que acabar, o Oda morre. Então, enquanto ele continuar escrevendo, ele continua vivo. Inclusive... É receita pra vida eterna. O Vento Áureo, eles falaram... Teve um capítulo que eu vi, tipo, e esse capítulo que você acabou de ver foi publicado no mesmo dia que o One Piece começou. Em 97? Então, One Piece é novo pra gente que é velho. Assim, eu lembro quando saiu. Eu lembro quando saiu. Não, mas pro Lojinha é um clássico já. Pro Lojinha ele era. Essa frase do Máximo foi muito boa. One Piece é história antiga. Pra gente que é velho. Gente, desde que eu me dou por gente, One Piece existe. É uma parada meio bizarra quando eu paro pra pensar. Eu fico triste. Tipo, o One Piece é o teu Chaves, assim, né? Sim. Você era criança, você viu One Piece, você tá crescendo, você continua vendo One Piece. Cara, eu acho que no ano que eu nasci, saiu com o ponto no Ken, deixa eu confirmar. Bem, eu, se eu não me engano... Não, eu ia falar que no, eu nasci junto com o Jojo, mas aí eu acho que não, o Jojo é um ano antes. É, então... Deixa eu confirmar aqui, então, já que a gente tá nessa brincadeira. Nasci um pouco antes de Astro Boy. Um puto no Ken, 83. Não, vamos, não vamos matar não, que isso é um ótimo tema para um futuro ND mangá, entendeu? Qual era o mangá que lançou quando você nasceu? É tipo aquelas listas, né? Tipo, qual é a música que tava no top quando você nasceu? Tem um filme também de... Eu nasci com o Jurassic Park. Caralho, Lodinha. Puta que pariu. Eu, caralho. Até a raiva. Então, eu acho que isso é pra terminar o podcast de hoje. Boa noite, gente. Vamos dormir. Eu não vou dormir, eu vou ficar contemplando a morte que tá chegando. Ninguém aqui está ficando mais jovem, exceto Lojinha. Eu fui ver esse negócio de música que mais tocava no dia que você nasceu e tal. E aí, do meu pai, que nasceu na década de 50, a música que mais tocava no dia que ele nasceu era uma música de Alvin e os Esquilos. Eu nem sabia que era velho desse. Do ano que eu nasci foi só pra contrariar. Caralho, Lojinha. Só piora. Quando o Lojinha nasceu, eu já tinha idade pra entender o duplo sentido das músicas do Só Pra Contrariar, cara. Será que era aquela de Digo Trem Bom? Digo... Caralho, deve ser... Não duvido que seja essa, né? Pode ser a que tem sabor de queijo com docinho, meu benzinho. Você vai gostar. Os primeiros... A música do Tony Houston, I Will Always Love. Caralho, eu acho que na Billboard tinha Maniac no ano que eu nasci. Pô, muito bom, muito bom. Deu vontade de sair dançando aqui pelo quarto. Por isso, eu danço muito. Sair dançando só de camisa, sem calça, correndo ali embaixo do chão. Ué, você acha que o Máximus foi pra Milão fazer o quê, cara? Tá dançando em todos os cabarés de bife milanesa. Olha aí. Cabaré de bife milanesa é um conceito que... Vai pegar. Mas vamos terminar aí. Vamos, só pra encerrar, o Run of the Wind da temporada passada foi legal. Porra, mas okay. É tipo o Free dessa temporada, é isso? Não. Ele não é fanservice, ele é meio... Ele, na verdade, é um anime bem sóbrio. Ok. Mas é bonitinho. Ele é tipo Ping Pong da Animation, tá ligado? Tem rotoscopia, essas coisas assim? Não, mas não, no quesito produção, no quesito tom da história. É, o tom, o que ele quer passar é... E a forma com que ele passa é parecida com o ping-pong. Peraí, o ping-pong que vocês estão falando é do Taiyo Matsumoto? É, não é com rotoscopia, não? Eu nunca vi essa animação. Então, eu não assisti a animação, só li o mangá. É sério que... É, a partida tem rotoscopia, cara. Nossa, pô, que perda. Não, é pra mas tipo assim, dá uma olhada no YouTube, cara. É porque o traço é dele, mas os movimentos são rotoscopia. Se fossem pessoas reais, com rotoscopia. Nossa, mas o que eu acho mais maneiro no Matsumoto Taiyo é a parada dele distorcer as pessoas, né? Inconsequentemente, assim, eu acho muito massa. Cara, mas fala muito bem do anime de ping-pong, cara. É, o mangá é incrível. Eu acho que é o melhor mangá de esporte que existe, é o ping-pong. Não, mas eu acho que o anime também. Eu acho que o Change que viu e gostou bastante, inclusive. Ô, louco. Sim, eu fiquei até com vontade. É, porque quando a gente fala, foda-se, né? Mas não, o Change gostou. Ai, eu vou ver. Mas não por isso. Quando alguém que não curte nada desse tipo fala assim, ah, isso daqui eu gostei, você fica curioso, não fica? Ué, o que aconteceu? Cara, que nem tem com quem crédito que não tem o mangá traduzido em inglês, cara. É só comprando mesmo. Como é que é? Não tem o quê? Não tem o mangá traduzido, ou tem com quem crédito, sei lá. Não tem em inglês? Assim, não nas piratarias do mundo. Tá incompleto, tal. Não tá... É mesmo? Eu não sabia. Não. Ah, eu tenho um monte de coisa dele, eu acho muito massa. É o meu favorito atualmente. Tá aí, mas muito lindo. Bem, vamos dormir? Vamos dormir, por favor. E as estatísticas sobre anime? Então, gente, acho que é isso. Ninguém tem mais nada pra falar. Então vamos terminar essa porra que, caralho, eu tô fugindo. Já são 6 da manhã e onde... Que é engraçado que geralmente o Máximo tá super tranquilo no fim dos episódios, porque Manaus tem um fuso horário mais de boa. Verdade. E agora chupa, ele tá filho da puta. Sentindo na pele o que todo mundo sente. Não, vai se fuder. Tem 5 horas a mais pra ir, filho da puta. Então, justamente, é uma hora pra cada vez que você usou isso, cara. Você tá pagando acumulado seus pecados, cara. É assim que funciona karma. Coitado. Karma, gente. É verdade, é assim mesmo. A gente viu lá no desenho dos Budas. É assim mesmo. Nossa, bom, gente. Prova então vida, é isso aí, cara. Galera. Falou. Falou. Ei, tchau. Valeu. Enfim, estamos aqui agora com os recadinhos. Mudamos todo o povo. Ninguém que estava no outro podcast ficou aqui. Eu tô aqui. O Léo e o Cinco. Tem dois Cinco Horas no chamado. Tá dando eco aí. É, porque quem é chegou? Desculpa aí, hein? As pessoas que vão em cinema de patrão dormir. É bem bacana, né, o cinema. Nossa, gente, eu nunca fui num negócio naquele estilo. É padrão Caruso, sabe cara, como é? Aqui tem, Adriano, dessa sala. É do Cineflix, né? Mas é tipo isso. 70 pau, assim, o ingresso. Tava tá doido, mano. Meu, mas depois é muito... Mas, cara, mas parece que vem com consumo, né? Tipo, você tem direito a consumir, sei lá, o refrigerante, coca, essas coisas. Tinha um abajur do lado da cadeira mesmo? É, se você quiser ler, né? Tipo, o filme tá como chato, é? Vou ler aqui, né? Tal. Cara, ouve isso aqui, ó. Tinha um abajurzinho do lado da cadeira. A poltrona, ela virava assim, sabe? Tipo, quase uma cama. E ainda tinha uma... Tinha um garçom passeando. Tinha, não, de boa. Tinha um botãozinho pra você chamar o garçom. Não, tá duvido, doido, já cara. Foi. Chegou um sanduíche frio quando a gente pede, é mó calma. Muito bizarro. O Felipe bizarro, patrão aí, ó. Que já foi também. Fica reclamando. Fio, o sanduíche aqui tá frio. O sanduíche tá frio, meu irmão. Você pede joga na cara, né? Você pede uma parada e vem muito tempo depois também. Não tem condição de vir bom, né? Odri, mas que cinema é esse que você foi? É o... No Cinépolis tem uma sala... É o 4K Onyx da Samsung. É muito louco. Caramba, é diferente. Jabazão não, agora, hein? Opa. Desculpa, que eu ainda tô chocada. A sala é muito legal. Mandem mimos. Recebidos do mês. Tô esperando. Ela foi de graça. Foi muito blogueirinha, aí, né? É, eu quero aproveitar e fazer uma denúncia aqui. Eu sofrendo por um pacote de caneta, né? Tipo, o Sabilo me dá uma caneta. E... Vou aproveitar e fazer uma denúncia. Eu não gosto de ir no cinema. E aí eu tô querendo ver o Detetive Pikachu. E aí a Belle mandou pra gente no grupo. Às 3 da manhã eu falei, caraca, eu vou ver o Detetive Pikachu hoje. Pô, você tem que... Hein? Cara, você tem que usar seus chegas aí pra você conseguir contato com as distribuidoras, porque eles sempre rola esses filmes assim, eles mandam um link, cara, pra jornalista assistir no conforto do lar, assim, você assiste em casa. Você tá brincando. Geralmente uma semana antes, assim, eu já vi filme assim já, na época. Pô, gente, manda pra mim, manda em mim, manda pra mim, manda que eu sou jornalista, né? Época das áreas do MDM, quando o MDM ainda se vendia. Felipe, acabou com o CocoCast, não tem mais uma mata. Não tem uma mata mesmo. O CocoCast era vermelho também. Mas você deve ter uns seus chegas aí, né? Fala com o Catena, conhece todo mundo, esse povo aí. Eu vou falar pro Catena, porque eu não conheço ninguém. Eu conheço, Felipe, os alunos. Eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Aqui em Curitiba, eu só conheço criança, gente. Você conhece uma pai das crianças. Que frase errada, hein? Que frase errada, né? Frase solta, né? Inclusive, só conheço criança. Tu conhece o X-Salada? Conheço. Ele tá morando em Curitiba? Tá no Brasil? Será? Eu sei lá, cara. Ele era teu amigo. Mas a gente não ia fazer recados? Exatamente. A Adriana, aproveitando que você tá fazendo... Você tem um recado além do cinema? É, além da propaganda. Eu tenho recado. Não. Eu tenho recado também. Então manda aí. Eu tenho recado também. Vai, Júlia. Começa, Júlia. Ah, não. Ah, tá. Então... Eu não tenho recado. Meu recado é só pro último. Ah, caraca. Não, é porque eu fui pega de prevenida. É só pra avisar que tem episódio novo do Explica América falando sobre o dossiê do Mueller. E foi editado pelo Change. Que loucura, hein? Nossa, patrão. Exatamente. Ou seja, não foi editado, é isso que você tá querendo dizer? Tem uma musiquinha e cortou o silêncio. Não, e é isso. Provavelmente na sexta-feira já vai estar no feed. Escutem, sejam bacanas, dá um download. Nem que seja dar o download, deixa tocando de fundo quando vocês vão embora, fazer outra coisa, assim, só pra dar, né? Aquela moralzinha de um número a mais. É, exatamente. E isso. Mas inclusive, eu fiquei muito triste com as coisas do Miller. Eu achei que ia dar alguma coisa. Você achou mesmo? Eu acho que nunca mais vai dar nada. Achei que dá alguma coisa. Ele vai embora e é isso. Ou é reeleito, tô achando que vai reeleger. Júlia, aposta, vai ser reeleito ou não vai ser reeleito? Caraca, depende muito da... A gente conversou, até a gente chegou a conversar isso, eu e a Débora, no podcast. Vai depender muito de qual estratégia os democratas vão usar e pra que lado eles vão seguir. Porque assim, Mas tá mega fragmentado aquele negócio, cara? Eu não acho que vão se organizar até lá. Não, eles estão muito fragmentados de ideias. Assim, eu acho que a única ideia que pega muito é a questão do plano de saúde universal, que eu acho que é uma das poucas ideias que tá unindo os democratas. Se você tem democrata, tem com 20 pré-candidatos, cara. Não dá pra botar, dizer as ideias deles são isso. Mas tem um ponto, cinco horas, o parte do dossiê não tá liberado, né? Porque são investigações que ainda estão em andamento. Não ficou tudo pronto? Não foi tudo liberado? Eu achei que tava tudo liberado já. Não, teve várias partes que tiveram... Redacted, assim? É, exatamente. Que merda, hein? Passaram o canetão preto, sabe? Que palhaçada. Não, é porque são investigações que estão em andamento ainda. Então tem que proteger. E o... Ficou uma coisa de narrativa, porque o Will Barr chegou 4 horas antes do dossiê sair, né? Parte do dossiê sair, dizendo que não, que imune o Trump de qualquer coisa. E depois você vai ler a segunda parte, cara. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Ele não foi pego por obstrução de justiça, porque as pessoas que ele mandou obstruir a justiça não obstruíram, entendeu? Eu vi o John Oliver falando, falou que o pessoal era muito incompetente pra fazer o que eles tinham que fazer errado. Pra fazer corrupção. O John Oliver chama esse caso de Stupid Watergate e tá provando realmente. Ou é o Stupid Watergate, ou é simplesmente todo mundo assistiu 11 Homens e um Segredo, sabe? Ou todos os homens de presidente, desculpa. Virou assim: eita, se eu fizer isso, eu assisti esse filme, vai dar merda. Uhum. Então, é por isso que. E aí tá uma briga, sabe? Tipo, o pessoal, os democratas estão chamando pessoas pra depor e a Casa Branca tá dizendo que não vai liberar, não. E aí, assim. Cenas do próximo capítulo. Escute pode explicar América pra... É, que a gente comenta os dois lados do dossiê e pra variar fica atacando eu e a Débora. Mas dá pra acessar por onde, Júlia? Ah, dá pra acessar pelo Preciosa Madalena, que é o site da Ira. Dá pra acessar pelo Spotify, que, se você quiser. E se você digitar Explica América no seu agregador de podcast favorito, ele vai aparecer. Show! Super profissional. Eu comecei a fazer um quadrinho... Eu sou muito fã de Star Wars, todo mundo sabe, eu repito isso o tempo inteiro. Então, você quadrinho também? Você não sabia que eu era fã de Star Wars, não? Eu não, nem te conheço. Pior, você nunca falou de Star Wars no grupo, nem nada, cara. Como assim? Eu tô achando que você tá indo no hype aí, né? Toma essa, modinha! O quê? Hype do quê? Tá rolando hype agora? Tá, vai falar que é fã original agora. Não, não sou fã original. Não, ele é fã original do Sonic junto com você. Lá na década de 70. 77 tava lá, vendo Star Wars. Tá, eu gosto de Star Wars pra caramba. Eu assisti o Solo e fiquei meio obcecado com essa história de fazer um filme de caçador de recompensa, ou sei lá, de uma nave. Você assistiu o Solo e você sentiu alguma coisa diferente de ódio? Como é que pode? Ele sentiu, vou fazer melhor. Você não sabe muito ruim. De qual merda pode nascer uma fã? Fazer melhor, mas é isso que eu tô pensando. Tá ligado que tem uma série dos Mandalorianos aí, né, que vai mostrar então, os caçadores de recompensa. Se né? tudo der certo, eu quero que eu acabe de publicar o que eu quero fazer até antes de sair a série, pra não parecer que eu tô... Mas assim, né? Eu queria ter publicado 6 páginas até agora, por enquanto foram 2, só tem a introdução. Então, mas ó, quem quiser ler, tá no bit.ly/retar com 2 A's. É T-A-R. Caraca, ninguém vai achar isso, cara. É bem complicado. Escreve T-A-R no web. Amigo, coloca no Twitter e coloca de... Tá no Twitter, tá na página. Tá no Twitter, tá no Instagram. Deixa como tweet fixado. É onde tá. Deixa como fixado. É lá que tá. Então vai lá, acha. Se vocês gostam de Star Wars, se não gosta também, não tem problema, porque eu não tô falando muito de Star Wars. Quem saca, sabe que é Star Wars. Quem não saca, não sabe, porque eu não quero ficar falando de Star Wars. Vai que Star Wars chega. Já pensou na possibilidade, 5 horas, dessa sua história dar spoilers da série Vingadores? Pensei que 5 horas ia falar assim: se você também não gosta de Star Wars, não precisa nem ir lá ver. Não, pode, inclusive, parar de me seguir. Você pensou se você acerta tudo que vai acontecer na série? Então, o John Favreau me escreve e fala assim: ó, tira esse negócio do ar aí, filho. Eu não tô escrevendo nada com referência direta a Star Wars, na real, porque eu tenho muito medo de Cease and Desist, sabe, da Disney. Mas agora aí. Que é a Disney, né, os caras estão processando até quem desenha Mickey Feio. Cara, processaram mesmo alguém que deixou um MC feio? Os que ficaram muito parecidos se ferraram, né? É. Eu não peguei a história do Mickey feio. Alguém pode me explicar? Deixa eu mandar o link do Dr. Boris. Olha, tem até link, mas... Não. Cara, foi só um bando de... Eu nem sei como surgiu. O link do Dr. Gore é outra coisa. Agora tá bom. Eu entendi. Agora eu entendi. Tá bom. Obrigada. Eu ainda mereci. Bem que a Ari deu essa risada, senão eu ia ficar esperando o link. Eu também não tinha me tocado. Igual um idiota. O pior é que agora, quando alguém me pergunta alguma coisa, na minha mente vem o link do Dr. Gore. O vídeo do Dr. Gore. Muito bom. Tá bom. Eu mereci essa, tudo bem. Eu deixo ele nos favoritos. Todo dia alguém pergunta. Todo dia estão mandando pra alguém. Esse vídeo é famoso fora do grupo? Sim, claro. É, então tá. É pedido de mundo. Quer dizer, eu acho que ele já foi famoso em 2004, 2005. Voltou. Hoje eu acho que só nós usamos. Posso ir agora? Sim, vai. Ó. Então, vamos lá. O Catarse do Hell No, da parte final, parte 4, tá rolando. Teoricamente, quando sair esse podcast, que é na sexta-feira, se tudo é certo, né? Vai estar faltando 15 dias, 2 semanas. Tá com 74% da meta, então vamos lá fechar logo 100%. 75. 75 agora? Você viu aí? Alô. Tá aqui, 75. Então aumentou mais 1% enquanto eu não olhei em 10 minutos. Muito obrigado quem fez isso. Então vai lá, 14. Eu tô chapado. 14. Número da Mega Sena. Anota aí, ó. Você vai jogar. A gente vai deixar durante os recadinhos vários números espalhados. catarse.me/hellno4. Apoia, me deixe rico. E outro recadinho. Tem o Catarse do meu amigo youtuber e quadrinista, ou quadrinista e youtuber. Eu não sei qual é a função principal dele. Ele vai ficar bolado quando eu falo isso dele, zoando. Do Rafa Pinheiro, é o Catarse do Mesa 44, que é o projeto dele lá de mestrado de quadrinho, que ele faz no bar, então são histórias de bar, que ele desenha no bar. No guardanapo, enche, né? A cara. Não, ele leva um bloco pro parada. Enquanto ele enche a cara, então apoia lá também, que tá rolando. Mesa 44 o nome. E o último recadinho, falta um mês pra Floripa Comic Con, vambora geral lá. Felipe, tu tá aí do lado, vai também. Demorou. Vambora, faça lá também de manhã antes do evento. E aí vai ter vários convidados maneiros, tipo. A gente nem entra lá, cara. Hã? O segurança não deixa nem a gente entrar lá. Ele vai dar uma olhada. Ele dá uma olhada. Você é lento, né, cara? Essa praia aqui não é pra vocês. Uma arrumada aí, ó. Então vamos lá. Vai ter os convidados maneiros, tipo Camilo Solano, Chris Petter, Beirute, o Dessalete. Aí vai ter os convidados fuller, tipo eu, tipo o Nazik. Mas, vamos lá. Aparece lá, dia 8 de junho. Hã? Vai ter mais, você pode ver os outros. Não precisa ver. Vamos ver ele. Beleza, eu ia falar uma informação que eu não posso falar ainda. Pode dar uma esticada lá na pousada do sono lá, né? Depois. É mesmo. Pode visitar. O Algures vai estar no evento também. Então você volta com ele. Vai estar fechada a pousada. Vai estar pra roubar. Aí quem quiser roubar uma pousada. Ó, perigoso esse negócio, a gente tem um altar demoníaco lá e tudo. Você não lembra, Kirk? Você não lembra? Não. Ele deixou aberto a câmera quando tava conversando com a gente. Não, eu não vi, não. Eu tava louco pra ir na pousada, eu vi essa imagem, falei, ixi, não. Tem um altar em todo o quarto. É o quarto temático. O que tinha lá, cara? Noite com Satanás. Uma noite com Satanás. Vai se vestir de mulher. Mulher do Satanás. Não, você nunca pensou nisso, Felipe? Não. Eu não falo sempre que o diabo é sedutor, cara? Deve ser uma noite ruim, cara. Se for parecido com o da série, é gatinho. É, ele deve se transformar no que, nos gostos da pessoa, né, que ele quer ser dono. Ah, até seduzir depois, né? Depois se acorda de conchinha com um rabudo, né? Olha só, uma pergunta séria agora. O que tinha nesse altar? Porque eu não vi essa parada, fiquei curioso agora. Não, pô, é sacanagem. Era só um... Não, agora eu já acreditei, mano. Vou passar longe desse moleque, não. Eu não gosto de diabo, não, essa história, não. Não gosto, não. Vou passar longe dele, não. Eu não gosto do diabo, escreve o réu, não. Não, mas isso é a infância do réu. É, mas acabou aí. Já acabei um tempo já. Eu quero dar um recado aí, eu quero dar um recado pro pessoal aí que porra, vamos lá, gente. Apoie lá a porra do Real Novo, parte 4. E a parte final, seus filhos da puta. Apoie lá porque tem que sair esse negócio, senão... Senão você não vai ler o final, né? É, pois é. Desgraçado. Se não aquelas ameaças, se não sair impresso, não vou botar nem online. Nem vou contar pra ninguém. Nem vou contar pra ninguém. Ah, réu, mas eu não li o Dungeon 3. Ué, tem lá. Tem opção. É, você vai lá. Pode pegar todos os negócios que você quiser lá. Todos. As partes. Tem várias recompensas. Tem commission, tem até beijo do Léo. Você pode assistir. Não tem, não, mas tem do Catena, que eu sei quem vocês preferem. Então, se quiser, também tem do Felipe 5 Horas, que ele é bem solista. Super. Bem solista. Obrigado, Hel, pelo seu último recado. Mas falando em conclusões, dia 31 de maio sai Jornada 3 até o fim. Então, guardem seus... Abra a carteira, pensa, olha só, achei R$5. Guarda R$5. Você vai usar no futuro. Peraí. O primeiro Jornada é... Estrada para roupa. Aí, o outro é Jornada dos Muros de... Stillmore. Aí, agora é Jornada 3. Não, é só... É Jornada até o fim. Eu falo Jornada 3, que fica mais fácil de entender, que é o 3. Por que não tem um nome em inglês nesse... Porque... Até o End. Porque o Endgame, a Marvel ia processar. A Disney. Jornada... Se ele bota Jornada até o Endgame, tá tranquilo. Vocês lembram daquela notícia que alguém lançou? Eu tô tentando lembrar o que tinha lançado, e aí processaram porque o pessoal que fazia Eclipse tinha patenteado a data de lançamento do filme. E não podia ter nada. Como assim, o pessoal que fazia Eclipse? O Eclipse, tipo, o Twilight? É, sabe que a Terra é plana. Não, é Eclipse, o pessoal da NASA faz aquele Eclipse, pra enganar você, pra achar que é redonda. Não, sim. Mas, o Felipe, o Twilight é Eclipse agora? Não é esse o nome? É Vampiro? Saga, Crepúsculo, aí tem... Crepúsculo. Mas não tem um que tem que é Eclipse? Eu acho que tem. Eu vou tentar achar aqui. Acho que é Lua Nova, Eclipse, sei lá o quê? Amanhecer. Eu achei maneiro o Matheus falando, eu acho que é, e ele fala os nomes direitinho. Ele tá com ele tá ali olhando os livros. Aqui, né? No meu Kindle, eu abri pra ver qual era. Ele tem um estante, né? Tem um pôster do Pattinson, né? Ele tem aquelas paradas. Não, não. Que a mulher casou de papelão, sabe? Vocês viram? Sou Tim Jacob. Ai, que cruz. Deve ter aquelas mulheres que. Não. Aí, ó, tu tá entrando no time do Algures aí, falar aí que é o outro, o lobisomem, né? Cara, que história que é? Eu também não tô entendendo. É, ó, chama zoofilia. Meu Deus do céu. Nada faz sentido. Não, mas se você tá transando com ele antes dele se transformar em lobisomem, não é zoofilia. Peraí, não é? Nossa. Não, não. Tá transando com um homem, é. Transando com um lobo? Não é? Não, antes de se transformar, gente, presta atenção. Caraca, eu faço com os meus alunos, presta atenção na pergunta. Evite relações sexuais em noite de lua cheia, só isso. Então, isso que eu falar. Vai que a noite começa a aparecer enquanto tá rolando. Transforma durante o coito. É um novo conceito da palavra proteção. Gente, é tipo calendário lunar, tem toda... Tipo, a lua não fica cheia de sacanagem. Tem que fazer uma tabelinha, né? É, isso que eu ia falar, é a nova tabelinha. E o hormônio. Deixa eu te fazer uma pergunta. O lobisomem se transforma na lua cheia? Se tiver nublado, ele se transforma em lua? Isso era só no desenho. Depende do filme. Veja essa foto aqui da lua, bicudo. É. No bicudo tinha, né? Quando aparecia uma nuvem na frente da lua, ele voltava assim. É. Mas compensaram, eles mostraram uma foto da lua e ele se transformava. Ele se transformava. era só psicológico. Eu gostava muito do desenho do bicudo, cara. Queijo. E aí, pra destransformar, eles mostravam a foto do sol. Porra, essa é foda. É psicológico, né? É tipo o Super-Homem de Super-Amigos, né? Que o Lex Luthor chegava assim, ah, eu vou te derrotar. Ele, como? Aí ele tirava a kriptonita das costas, né? Bota um papel celofane vermelho na frente do sol, pronto, o sol ficou vermelho, né? Mas, ó, no primeiro filme lá do Lobisomem, era uma vez por ano, era quando, como ele fala, quando a flor desabrocha, quando desabrochava aquela flor específica lá, que tem o nome em português, Wolves, bem. Qual o filme do Lobisomem, cara? Eu acho que é aquele de 39, deixa eu ver se eu acho. O que você tá falando de flor aí, então? Uma flor no filme? É, no primeiro filme era isso, eles falavam quando as flores desabrochavam. Primeiro do filme do quê? Do Crepúsculo? Não, do Lobisomem. Do Colon Chaney lá, aquele lá, aquele original. É, até onde eu sei é o primeiro filme do Lobisomem, vamos ver. Tá inventando. Não, tem até uma musiquinha do... Esse filme deve ter no YouTube, eu acho que ele é... Sim, tá em domínio público já. No Ice Dirt tem até uma musiquinha, quando o Osben abre, é hora de fechar a casa. Se bem que não, hein? Eu acho que ele é da Universal, né? Acho que não tá em domínio público não, hein? É da Universal? É sério? Pô, eu achei que dava pra usar. Aqui, The Werewolf é um filme silencioso que é considerado o primeiro filme de Lobisomem. É considerado um filme perdido, que tudo foi destruído no fogo de 1924 do universo. Então não é isso. Do inferno. Felipe viu um filme que não existe, cara. Não, gente, todo mundo conhece esse filme. Cara, é um clássico. Pegou fogo, não existe mais. Esse não tem cópias mais desde 24. Não deve ser. Nossa, eu falei errado a data. Não, não é. Não, desculpa, eu tô falando errado. 1913, não é esse não. Eu tô falando desse aqui, é 56. Caraca, é bem mais velho que eu. Esse aqui, Anjos da Noite, a Rebelião. Mas olha só, tem meses que você consegue ver a lua cheia de dia. Ele se transformaria de dia também? É psicológico. Mas já sei, cara, mora na Finlândia, assim. Se ele vê a foto, ele transforma. Tá bom. Mas enfim, jornada vai ser muito bom, gente. Vocês já estão gravando isso? Estão gravando, Felipe. Puta, no meio do recadinho. Eu costumo falar mesmo de jornada quando eu tô num argumento normal com as pessoas. Eu tô conversando e falando. E, Lojinha, você já pensou em colocar um lobisomem na jornada? Caraca, agora, eu ia comprar. Ah, é isso que falta só? É. Mas no mundo de jornada não teria câmera fotográfica, né? Pra mostrar a foto, gente, da lua. Ok, achei aqui, ó. O nome do filme é Lobisomem. The Wolfman. Por isso que tá bom de achar. O nome do filme é The Wolfman e ele é de 41, né, de 39. Deve estar no YouTube, cara. Cara, não, ele tá no YouTube. Quando você começa a pesquisar essas coisas de licantropia, né, que não é só de lobo, né, que tem licantropo de outras... Tem de rato também, no Gunfish tinha. No lobisomem lá, o RPG do... Eu lembro daquele filme das ovelhas. Vários diferentes. Das ovelhas lá, cara, das ovelhas carnívoras, que tem um ovelhizomem. Tem um ovelhizomem, né? Que isso? Ovelha carnívora? Ovelha carnívora chupa cabra, cara. Não, é as ovelhas. Ovelha carnívora chupa cara. Imagina você vai todo empolgado lá. Caraca, eu vou virar um lobisomem. Isso começa a nascer aquelas pelos. Virou uma ovelha. Fofinhos em volta de você. Melhor virar cantor de banda daqueles hair metal logo pra combinar, sabe? Então, o lobisomem... Já tá em jornada. Pronto, você vai comprar. Então o lobisomem morreu. Pronto. Comprei já. Mas alguém mais tem recadinhos? Change? Chegou agora? Recadinho? Não. Ok. Então, comentários. Então, o primeiro comentário que já vi, Change, pra você. É você que tá apresentando Sim, o programa? Sim, é meu aniversário. É criança que é. Que moleque mentiroso. Parabéns. Não é seu aniversário, nossa, não. Não é meu aniversário, porra. O Change saiu, velho. Ele ficou borrado. Você apresentou. É meu aniversário. Eu ia perguntar pra ele se... Eu queria dizer boa noite. Boa noite. Boa noite, Déia. Déia, vou fazer a pergunta pra você, já que o Change não tá aqui. Meu Deus, acabei de chegar. Luxo no Vasco. Agora a Libertadores vem? Ah, não começa a falar de futebol, não. Pelo amor de Deus. Vasco, eu não sei nem o que dizer. Change, se importa? Não? Tadinho, não. Ah, cara, Luxemburgo no Vasco não vai fazer diferença nenhuma. O Vasco vai continuar sendo Vasco, né? É um excelente ferramenta, realmente. Aqui, ó, o filme se chama Ovelha Negra, Black Sheep é o nome. Cara, eu fiquei muito interessado nesse filme. E tem aqui, ó, uma imagem do Ovelhizomem, vou mandar pra você. Manda lá, Suruba. Ovelhizomem. Depois faz uma resenha pra nós. Vou. Já pode falar os comentários, então? Pode. Então, tem um aqui no Facebook aqui. Caraca, peraí. peraí, rapidinho. Lojinha, foi mal, cara. Eu ia fazer uma piada e voltar. Aí eu não consegui voltar. Eu falei, caraca, agora eu fiquei mal barato. É, então, a gente achou. O Matheus tá bolado até agora. Eu chorei. Não é aniversário, cara. É caô dele. Era, ah, ele não fez uma piada. Não, expulsa ele da, da apresentação agora. Eu sou câncer. Não é? Não tá em época. Tá lá no surubão, o Velizome. Eita! Pô, cara, essa imagem é muito maneira. Pô, aí eu até acho massa. É, mas esse pedacinho curto, gente. Olha esse pedacinho curto. Mas as pernas são longas. Compensa. Agora sim, pô. Que beleza, né, cara? Eu quero ser um ovelizomem porque. Felipe, 5 horas. Eu quero ser um ovelizomem porque tem pernão. Olha, eu acho que não. Olha esse pernão. É que é o nome. Ele não é tão feio, só tá sujinho. É, só tá sujo. É, se passar por um banho de rosa, ele fica bonitinho. É, se você levar ele no pet e botar um lacinho, cara, ele fica fofo. Foda que se você pensar, né, tipo, ovelizomem, um boilizomem. Tipo assim, porque o lobisomem, tudo bem, né? Porque é lobo, né? Agora um ovelizomem, por exemplo, se você matar, você pode fazer um churrasco, né, cara? É lobo. E um casaco. É, várias coisas. Então, esses bichos, né, tipo minotauro. No minotauro não ia dar certo, só a cabeça, né? É, minotauro não, foda não que dá. Vocês vão ficar andando igual, mas igual se tivesse um minotauro, sabe andar de salto. Tivesse um minotauro reverso. Nossa senhora! Tem coragem. Aquece aí que. I'm on it. O momento é seu. Vocês assistiram Clone High, aquela animação? Eu assisti, que era... por um tempo. Então, você lembra que tinha um professor que era um homem-ovelha, que foi o primeiro clone humano? Ele era não meio lembro. Dolly. Não era lembro, meio, não. Meio humano. Pô, meio esse desenho é mais. É que 12 anos atrás, mais até 14. Antigo. Nossa, animal. Ele tá inteiro no YouTube, ó. Fica a dica, pessoal. Inteiro no YouTube. Não é pirataria, você tá no YouTube. Tá no YouTube. Aí tá no canal do 5 horas, né? Cara, o foda é que vê esses filmes no YouTube agora tá zoado, porque eles põem uns filtros em cima e eles aceleram a voz. Aí fica aquelas vozinhas assim. Aí você tem que colocar. Mas isso é de propósito. Lento, né? É, você tem que alterar. Mesmo a você botando velocidade tipo 0.75, a voz fica ainda assim. Ele fala normal, assim, a cadência, mas a voz fica com aquele assim. Ainda no papo de licantropia, eu me lembro uma vez que eu joguei RPG. Aí eu descobri que tinha um... Olha o eco aí, meu Deus do céu. Calma. É muito ruim você escutar um eco assim, né? Eu entendo a mulher do sanduíche ishi. Lembra que ela tava escutando o próprio eco? Assim. Foi foda, né? Mas enfim, eu já esqueci o que eu ia falar. Eu falei da mulher do sanduíche ishi. Prossegue aí. Ainda no papo de licantropia. Tava falando de licantropia que uma vez RPG. Você foi jogar RPG. Ah, sim, eu fui jogar RPG. Aí, tipo, eu tava lendo que tinha na hora de escolher seus poderes, tava, tinha lá a licantropia. Aí tinha licantropia de rato. Aí eu fiquei imaginando que seria um rato gigante, assim. Eu comprei essa vantagem, né? Aí depois eu comprei... A vantagem. Terminou... É uma vantagem, assim. Aí depois eu descobri que quando você virava um homem rato, todos os seus status diminuíam, assim, resistência. Que merda! Força! Você ganhava em outras coisas, tipo, sei lá, super audição. Você ganhava em agilidade e ganhava em... Passar leptospirose pros outros. E peste e aí... bubônica. Ó, só. Vou matar você com a minha doença. E aí eu morri com uma porrada. Porque minha resistência é lá pra baixo, assim. Então, não façam isso pra quem for jogar RPG. Mas, Xandia, Luxo no Vasco. O povo quer saber. Não, ninguém quer saber. Luxemburgo no Vasco. Gente, vai ser maneiro pela lamentabilidade que vai ser esse evento, assim. E eu tava vendo, Lojinha, eu acho que tem 15 anos, se eu não me engano, do quando o Marcelinho Carioca tá lá no Vasco e eles ganharam o Campeonato Carioca, cara. Então o Vasco sempre faz essas partidas comemorativas com times campeões. É capaz de a gente ter o Luxemburgo e o Marcelinho Carioca juntos, cara. Não pensa nessa possibilidade. Isso é um evento, por favor. Você é safado, você é safado. Aquele vídeo do Vasco. Moleque, você é safado. Caraca, vai ser muita língua presa num lugar só. Aí, esse vídeo é muito maravilhoso. Você é moleque, você é moleque. Imagina se o presidente vai assistir o jogo, vai explodir língua presa. Que gratuito, mas eu aceito. Deixa eu pegar aqui um outro comentário. O Moctopod Jack fez uma pergunta do garotinho. Há muito tempo que não tem pergunta do garotinho. Você pode virar qualquer animal, mas assim que voltar ao normal, o animal que você virou vai possuir seu corpo por 40 minutos. Ou ter o poder... Peraí, possuir seu corpo em que sentido? Ele tá falando? Eu acho que é no sentido bíblico. Eu acho que no sentido o animal... Ah, não, tipo... A consciência do animal vai pra você. A consciência do animal no seu corpo humano. Ah, tá. Ou ter o poder da eletricidade, mas receber de volta o choque que você der nos outros 4 minutos depois de usar o poder. 4 anos? Minutos. 4 minutos depois? Ou por, é por 4 minutos? Quatro ou 4 minutos depois? Não, depois. Você usa o poder, você dá o choque, dá 4 minutos, você toma o choque de novo. Mas isso, seria... tipo assim, se eu dei o choque no cara, aí quando for dar 4 minutos, eu dou... Você bota chinelo. Não, eu dou choque em outra pessoa. Dá choque em outro, né? É. Vai ter que passar o resto da vida de 4 minutos dando choque a alguém. É, vai vir carta de Uno, né? Vai lançando mais 4. Alguém suando. Vai se ferrar muito no final. Fica acumulando. O ruim é não poder dormir, né, cara? O único ruim. Só esse que é o problema. O Twitter do Uno falou que isso é proibido? Quem falou? Ficar com o Twitter do Uno. É mesmo? É, falou. Se meter na regra mais massa do jogo. É, falou que é proibido acumular cartas e todo mundo ficou muito revoltado dizendo que o Uno não sabe jogar o Uno. Inclusive, esse lance de cortar é como torna o Uno divertido. Eu também acho. É, exatamente. Ou o que leva a brigas, né? Sim, tem sempre a gritaria, tipo, 10, 5, aqui, isso não é um 9, não é um 6, coisa assim. O Filson. Antes de ir pra próxima, eu só queria falar que eu achei muito curioso assim, a quantidade de como foi elaborada essa pergunta do garotinho, né? Não, você pode dar o choque, mas quando você receber vai ser 4 vezes mais, e quando você excluir o bicho. Assim, tá, né? quase um. Eu fico imaginando como essa pessoa chegou a essa conclusão toda. Maconha, então. Velho. Maconha. Eu só queria falar aqui com o Lojinha. Nossa. Como o tango tá azedo, né, cara? Tipo... Tá, porra, você não ouviu o podcast. Caraca. E o que que tá rolando, na real? Só ódio, né, desse jovem. Ele ficou bravão outro dia, tava brigando, vocês lembram? Nossa, sim. Eu fiquei meio chocado. Ah, eu tomei bronca, foi comigo. E por causa de uma piada, né? É, o ódio do Felipe 5 horas aí tá espalhando. Aí. Eu acho que quando vocês encontrarem o tango, vocês deviam todos se reunir, dar um abraço coletivo nele. Nazik faz isso. Pra ele se sentir querido. Acolhido. Que bom que eu não moro mais no Rio. Vai matar um dele. O cara pediu aqui pra falar o trailer do Watchmen, acho que a gente ia fazer um podcast pra isso, né? Eu vi a figurinha lá, como é que é o thumbnail, e falei, caraca, o que vai ser isso? E nem eu vi todo mundo pagando pau pra caralho pra esse trailer, tipo, eu não vi nada demais, assim, achei até tudo muito breve. Não tem nada de quadrinho ali, porra. Aqueles policial com máscarazinha amarela, tipo, uns troços meio, sei lá, não tem nada a ver, assim. Alguém fez essa pergunta no surubão, o que tem de diferente que não foi contado no outro pra justificar. Aqueles rochachos do Coen aparecendo também, puta merda, hein, cara? Então, o que são esses rochachos? São os cavaleiros rei de rochachos. Eita! Os cavaleiros rochachos. Não, tipo, deve ser maluco, né, cara? Seguidor do cara que acreditou na teoria da conspiração. Mas então não vai ter nada a ver com o quadrinho mesmo. Cara, é assim, eles pegaram o universo do quadrinho, certo? Aí eles imaginam o que aconteceu depois, entende? Sei lá, 5, 10 anos depois, como que aquele... Nossa, que ideia errada. O Jeremy Irons é o Adrian Veidt, mais velho do que ele tava na HQ. Tipo, você viu lá que tem lá avisos de abrigo pra caso de invasão alienígena de novo em Nova York. Tipo, é isso, entende? O mundo seguiu depois da invasão da Lula gigante. E é isso que a gente vai ver. Mas vai ser uma Lula gigante. Mas não é Lula gigante. É uma bomba. É o Manhattan. Lembrando que o Doomsday Clock é exatamente essa história, né? O que aconteceu depois, assim. Terminou mesmo? Doomsday Clock? Não tem nada a ver com o filme anterior? Não tem nada a ver com o filme. Tem a ver com o quadrinho. Ainda bem. Ainda mal. Eu ia falar aqui pra falar da série, ia ter que assistir a versão estendida do Snyder Cruz. Não, ninguém merece aqui. Mas o Snyder foi um cara, tipo assim, muito foda, né? Porque ele pegou, assim, tipo, a história... Explicou as coisas, né? Não, ele é um cara, tipo assim, imagina, você pega uma HQ que desconstrói o herói. Aí você faz um filme que pega essa desconstrução e reconstrói. Ele é muito genial, né, cara? Parece muito com aqueles caras que veem um filme de comédia e querem parodiar um filme de comédia, que até agora eu não entendo isso, até hoje, sabe? Tipo, esse filme não fez uma piada boa, eu vou zoar ele. Eu vou fazer uma piada com essa piada. É uma piada, como sou esperto. É, o Minco N perguntou, Change, você gosta de dar no ninho? Alguém... Porra, ele... eu já sei que é de duplo sentido, porque o real... E no mundo, filho da puta? Não é possível que você não ouviu essa na, sei lá, da terceira, na vida, né? Era a sétima série. Cara, eu não sei se eu nunca ouvi essa ou eu sempre respondi sim, porque eu estava... eu não percebia, né? Mas, gente, essa piada não faz muito sentido com gente. Tipo, dá mas por quê? Como... Caramba, Felipe. É igual, quando o cara pergunta se tem dado em casa. Não, mas dado em casa faz sentido, real. Faz sentido, mas eu demorei muito pra entender o dado. Danoninha, tipo assim, uma passarinho virou pra passarinho e perguntou se você gosta de danoninha. É caraca, o que é isso? A gente tá em Portugal agora. Não, peraí. Para de ser literal, pelo amor de Deus. Agora eu entendi, porra. Agora eu entendi que é um ninho de passarinho. Mas não tem sentido ser um ninho de passarinho. Mas nunca viu? Pode chamar a sua casa de ninho, tá? É, quem chama a casa de ninho? Quem chama a casa de ninho? Tem síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos vão embora, os pais ficam desesperados. Ah, você vai explicar isso, a piada? Não. É ninho porque existe a síndrome do ninho vazio entre os pais. Porra, não. O que eu acho inacreditável é que crianças da terceira série conseguem pegar isso sem nenhum problema. Então os dois Filipes encrencando. Os dois velhos com um filho. Depois do JP, que é o Sheldon, né? Desculpa aí, senhor síndrome do ninho vazio. É, vai, vai. Tá legal a sua piada, vai. Que mudar o seu handler no Twitter. Calma, Tango. A tosse do velho já até chegou, mano. Vocês são inacreditáveis. Cara, bateu a tosse até aqui. A víbora do arco-íris perguntou aqui: o que vocês acham? A víbora do víbora arco-íris de Dorne, desculpa, eu tô meio zoado. A víbora arco-íris de Dorne perguntou: o que vocês acharam do lance dos produtores de Sonic mudarem todo o visual do personagem por causa do feedback ruim do público? Achei válido, mas perigoso. É válido, caô. Ninguém tá, né, virando a noite. É tudo caô, a parada tá pronta lá já e eles lançaram feio. Mas será que é caô mesmo? Não? Será que não vai mexer? Ah, tá. Eles fizeram ruim. Lança esse feio aqui primeiro pra todo mundo arregaçar a gente nas minhas. Vai ser o maior propaganda. Porra. Você lembra? Você lembra que falavam isso dos gibis do Jeff Loeb? Não, ele escreveu ruim de propósito, gente. Frank Miller. É, do Frank também. Miller, Foi, pois é, a gente não entenderam, ele tá uma merda de propósito. Dizendo que aquele Batman All-Star dele é ele tirando sarro da indústria, fazendo uma crítica em metalinguagem. Parabéns, vocês, né? Vocês estão trouxas lendo esse tipo de quadrinho. Ué, cara. É, o abismo olha de volta, né? A galera não fica fazendo isso com o seu presidente aí também, elogiando o que ele faz e tal? É tipo isso. Mas é imbecil, né, caralho? Não tem outra explicação. Diria que é exato. Deixa eu ler um comentário aqui. Vou ler um comentário aqui do The Ninja. Adriana Melo, Dea Melo e Melo do Jonas. É o nepotismo chegando ao MDM? Aí o Luiz Gagliardi respondeu: MD Melo. Não, eu ainda vou chamar o carinha lá, o Adriano Melo, que gravou lá no Mundo Freak. Melo, aí vão ter Jonas. Três Melos aqui. Caraca, mas aí é nepotismo mesmo, hein, Rodrigo? Tá botando geral pra dentro do podcast aí. Eu não vou falar nada, que um dos meus sobrenomes é Melo também. O quê? Quem? Mas o quê? É com calma aí. Com dois L's. Quem? Eu não entendi nada. Tá dando eco. Lojinha é filho da Adriana ou da Deia agora? Nossa. Eu não tô com eco. Que desgosto, cara. O cara que usa save state pra zerar Mario 2. Não tem um filho desse tamanho, não. Eu ia falar que mas a sua filha já não tá com 20 anos. Eu tenho... Então, eu tenho filha, não filho. Ah, mas vai. Ah, é, o Lojinha tem 15. Lojinha só menino. 12. Do hobby. Então, ele... Não, então o Lojinha Melo com 2 L's é lá pro lado do Fernando Collor, lá pra aquele lado. O Collor tem Melo com 2 L's? Jogou na lama, mano. É. Alagoas. Inclusive, é Alagoas, caralho. Meu pai é do Alagoas. Aí, ó. Tá vendo? Eu não tô zoando. Então, temos um filho de político e a gente nem sabia. Caralho, nem pra... Bom, se ele morrer, talvez ele ganhe uma... É, tá tudo no nome dele mesmo. Mas de quem que vocês estão falando mesmo? Do Collor. Do Fernandão. Do Collor e do Marajá. Do Collor e do meu pai, aparentemente. Talvez, ó... Aparentemente. É, quem era Melo com 2 L's era a Zélia, né? A Zélia Cardoso de Melo, que era ministra do Collor. Toda a família aí, Lodinho. Tinha a Zelda Melo. A Zelda Merda. Imortalizada como Zelda Merda. Coitada, cara. Ai, eu fico bolado com isso. Aí, ó, a Zélia Cardoso de Melo foi casada com o Chico Anísio. Já pensou, Lojinha? Você é filho do Chico Anísio. Ele é irmão do Caruso. Pronto, chegou no MDM. Chegou no MDM agora. Ele é irmão do Caruso, pô. Sem graus de preparação. Tem o Celso de Melo também. E tem um Eco aí também. Só melhor, inclusive. Eco de Melo. Eco do Dado da Melo. Tem o Eco da Adriana Melo. Change, você tá aí? Esse é um não. Então não. Não. Ele não quer falar. Não quer falar. Então vou abrir essa pergunta pra vocês. Vocês gostariam de participar de um jogo cooperativo? Se cadastra lá pra que eu possa entrar no Hotel Rabu. Nossa, que ruim esse, cara. Esse foi muito ruim. Uhum. Eu não entendi, deve ser ruim. É o teu rabo. O teu rabo, viu? Entrar. Mas você quer participar, outro... 5 horas? Ah, é aquele. Entendi agora. Não, mas não, não quero. É aquele jogo horrível lá. Rabo, tá aqui. Meu Deus do céu, cara. O teu rabo, ele vai entrar, entendeu? Ele vai entrar. Mas eu falei que eu entendi. Ah, tá. Você só tá falando em voz alta pra confirmar. Não, você falou, eu entendi aquele jogo, rabo, que é ruim pra caralho. Não é isso. Não. Não, mas eu tô falando, sabe o que que é? Eu fico preocupado pensando o sentido da piada, sabe? Que tipo, essa piada tem que fazer algum sentido pra ser engraçado. Não, não, não pode ser só uma coisa. Eles querem besta. Rir de você. Não é. A graça é rir de você não entendendo a piada, entendeu? Ele não entendeu essa também, não, Julia. Entender a piada, né? Julia, você desperdiçou saliva. Ele continua sem entender. Eu gostei que tudo o dele é aquele de não entendi porra nenhuma. Não entendi porra nenhuma. Conta que entendi, né? Depois eu faço um desenho pra você. Vai ter aula de reforço. Com bonequinhos de palitinho, que é tudo que eu sei desenhar. Mas eu entendi mesmo, gente. Sério, confia. Uhum. Tá bom, eu te acredito. Legal, uma outra pergunta aqui. O Renan Hickley, ele queria agradecer por ter deixado participar ele da última live, que na hora o Change mostrou a foto dele, ele tava bêbado e não viu. Ai, que bom. Parabéns. Parabéns, campeão. Mas a live tá lá no YouTube, ele pode ver quando ele quiser. Estão perguntando do trailer da série do Watchmen. Sai no terceiro podcast, finalmente, do Watchmen, é mesmo. Olha aí. É mesmo, a gente falou isso hoje. Quando sair a série, a gente assiste e faz, quando termina a série. Igual a gente vai fazer de Game of Thrones. Vai fazer. Claro. Igual a gente fez de Sons of Anarchy, né? Igual a gente tá fazendo de tudo. 5 horas. Oi. Quem nasce no Rio é carioca. Em São Paulo é paulistano. Em Pernambuco é pernambucano. Em Tilambuco. Essa eu entendi. Mas vocês já fizeram essa piada outro dia aí. É mais fácil. Porra. Mas é melhor. Eu nem ri dessa vez, hein? Tilambuquense. Tilambuquense. Você tá procurando os comentários ainda, Lojinha? É um prego. Eu tô procurando. Eu tô vendo aqui. É um prego. Eu tenho um aqui, ó. Do Raoni Holanda. Algum dos nobres bacharéis presentes consegue defender essa nababesca última temporada de GOT? Ou todos concordam que está uma bela de uma bosta? Cara, tá uma ainda bela tem uma salvação bosta. Ou já temos um novo lote? De quê? De GOT? GOT. Game of Thrones. GOT. É como os jovens dizem Game of Thrones. Dá muito trabalho, né? Lojinha, você tava defendendo o episódio aí no Twitter segunda-feira. Eu disse o episódio tá, é tá, bom. Tá, eu falou que foi bom. Eu vi também. Eu vi textão no Facebook. Eu vou puxar print lá no grupão, hein? Mostrando que você falou. Textão no Facebook. Aí é isso. Pega, você continua o coisa que digo. Talvez porque o outro episódio foi tão merda e minha expectativa foi lá embaixo. Mas não justifica, então você defendeu. Não dá. Desculpa. Não. Tá uma merda mesmo. Tá foda. Inclusive, minha diversão é ficar até tarde à noite vendo o pessoal no Reddit tentando entender por que a série deu errado. Que diversão, hein? Não é simples, hein? Isso? Caraca. Não, calma aí. Divertido pra boa. É sério que isso tá acontecendo mesmo? Eles não entenderam por quê? Não, eles estão tentando pegar, tipo, em qual momento da série tudo começou a estragar, por quê, qual decisão. E é por... A decisão é simples, não tem livro. E, Lojinha, você viu lá a postagem daquele cara que em setembro do ano passado ele falou que a área ia matar o Rei da Noite? Putz. É sério? No Reddit? Não, duvido. E aí, a grande pergunta é, será que eles copiaram a ideia dele? Não, diz que esse cara é o cara que mais acerta os... O que mais ele falou? Ele falou que no final vai rolar um lance de que o Jon Snow vai ter que matar a Daenerys, que ela tá maluca, e aí o Drogon vê isso, fica revoltado e taca fogo. E mata o Jon Snow. É, mata todo mundo, destrói. Cersei vai ficar no trono, aê. Não, destrói. Não, a Cersei já vai ter morrido já. Ah, e droga. Aí, diz que a série termina com isso, com o fogo e o trono de ferro derretendo no fogo. Terminaria não vai mostrar quem fica de rei. Não vai mostrar quem fica de rei de tudo? Final legal, cara. Morre não, todo mundo. Não, ninguém acabou rei, o trono. Parte do morrer é até legal, mas o fato de vem o Jon Snow, mata a Daenerys, o Drogon fica puto e queima ele, sendo que ele também é Targaryen. Peraí, quem fica puto? Queima todo mundo. Mas a mãe é a mãe do então, o Drogon tá vivo, gente? Drogon, gente. Drogon, o dragão, seu prego. Ah, tá. Desculpa. Desculpa, a gente não assiste esse negócio palha. Seu prego foi pro Felipe, tá, Júlia? Você tá não foi pra você, não. Aí, é porque eu achei que o Drogon tinha voltado também, igual a Júlia. Não, ela botou o nome do dragão do marido dela que morreu. É, ela botou do marido, do irmão. E o pai, né? É. Ou, sei lá, os dois irmãos, na verdade, eu não sei. O nome do meu cachorro é José, homenagem ao meu pai que morreu, porra. É, o nome dele era William. O irmão dela não morreu com aquela coroa de ouro derretida na cabeça, é esse irmão? Sim, só que ele deu o nome dele pro dragão. Inclusive foi o Gott era bom. É, então, mas isso que eu tô falando, ela foi homenagear esse irmão bosta que ela deixou o marido matar? Pô, mas é. Parabéns, irmão, campeã. É. Ela odiava o marido também nessa época. Não, quando ele já tinha morrido quando os dragões chocaram. Então ela tava de boa. Inclusive, ela tava disposta a morrer queimada por causa dele. É, Game of Thrones começou bem, né? Tô pensando aqui. É porque ainda era baseado no livro, né? Sim, aí saiu do livro e os caras começaram a não saber o que fazer com os personagens. Eu tô muito afim de fazer um podcast só falando mal. Só estamos esperando a temporada acabar. Falta dois finais de semana, aí a gente faz. Ou nunca vamos fazer. Vamos fazer a live domingo, depois do episódio. Deus me livre. É, às 3 da manhã. Meia-noite, vamos começar a falar mal. Com a raiva na voz. Vai amanhecer falando mal. Cara, maneiro que eu tinha até comentado, não sei com quem, terceiro episódio, cara, nossa, esse episódio é uma merda, não sei o que, veio o máximo. Eu não vi nada de bom. O episódio foi um erro, ok? Alguém odiou mais do que eu. Eu fico feliz com isso. Ok. Mas é isso, Lojinha. Você que está lendo os comentários. Pode continuar. Eu tô pegando, tô puxando. Vai lá, Lojinha. Vai lá. Eu já vi alguns aqui, mas tô com você. Vocês podem falar também. Vocês sabem que não é um monopólio. Não. Como assim? Quem sou eu? Lojinha, é o seu momento. Brilha. Cleiton perguntou, qual o sabor de pizza favorito de vocês? Opa, essa é uma pergunta válida. Pra mim é aquela que eu olho no cardápio e a que tiver mais itens assim que vai em cima dela é a que eu penso. Sério? Principalmente se elas têm todas o mesmo preço. Aí eu falo, porra, essa aqui... Né, é uma mais... parada de pai, né? De tem mais coisa. Pô, vai ser mais econômico. É, mania de quando era universitário que é brado. Meu dinheiro tá sendo valorizado. Tá sendo valorizado. Mais itens pelo mesmo valor. Vou querer mussarela. Meu pai fazia isso. Eu só tomava sorvete napolitano. Cara, eu ficava muito... Eu gosto muito... de pizza bizarra. Assim, quando tem aqueles ingredientes bem diferentes, assim. Aí... Pizza de cheeseburger. Pizza de casquinha de seria. Eu ficava pizza puto. Sushi. Eu fico puto com quem pede aquela pizza que é só queijo e tomate. Então, gente, é pizza. Oi, pizza de verdade. Chama marguerita. Marguerita, eu gosto. Ou... Dependendo de quem faz. Ah, marguerita. Pior que marguerita é só mussarela. Ah, não, marguerita é boa. A ideia, toda sexta-feira, posta umas fotos de pizza. Mussarela é aquela que é igual a marguerita, só que sem tomate. Jesus é, é o tomate e o manjericãozinho. Vocês conhecem a pizza de Jesus? Ah, já, a Deia já apresentou, não já apresentou? Jesus Pizza. O que é o corpo? Ah. É com hóstia. Só Jesus. Chamado de hóstia. Joga peixe, né? Multiplica o peixe, joga por cima. Tem vinho também, tá? Ainda vem o vinhozinho. Vem o vinhozinho acompanhando. Mas por que a Deia fala tanto disso? Gente, é boa, eu gosto ruim? De... Se for do Jesus Pizza, é de palmito. Não. É maravilhoso. Nossa, é que... Vem uma vitória já é horrível, tá? Palmito. Nossa! Nossa! Nossa! Isso é muito legal na pizza de Jesus. Não sabia. O quê? O que eu perdi? Ai, meu Deus. Pega! Eita, caraca! Assim, eu vou morrer, galera. Para de falar bobagem aí, mano. Ó, mas uma coisa que eu curto fazer, por exemplo, é comprar essas pizzas de caixa que vende no mercado. Tipo, eu compro de 4 queijos, aí eu compro calabresa. E aí eu turbino ela. Ah, ah, ah, essa ideia é maneira. Também. Essa ideia é maneira. Aí fica legal, porque aquelas... É igual... Né? É a mesma filosofia do turbinar miojo, né? A gente vai jogando... Um pouquinho de tudo. Pô, miojo é muita preguiça de, tem gente de esperar mais um tempo pro macarrão. Né? E tipo assim, tipo, vira uma sopa, né? Com ovo lá dentro, né? É, fica o lamen, né? Ah, eu já fiz isso, fica mó bom. Ah, eu tenho muita preguiça, velho. Mas eu não aguento mais comer miojo. A prova da velhice. Mas é tipo isso. Assim, ter preguiça isso de fazer é mesmo, miojo hein, só leva tempo. Não, mas é, o temperinho já. Né? Tipo, não, é. E macarrão nem é complicado de fazer também. Um macarrão. Não, não é isso. É aquela coisa, né? Pô, só, eu cheguei só lembrando nesse a todos ponto da minha vida, tá eu não precisava que... mais comer miojo, entendeu? Lojinha tá falando que não é complicado e não sei o que. E outro dia ele quase morreu de fome que acabou a luz aí. Tô todo ligado, né? Eu gosto que aí, cinco horas tem memória seletiva, que na verdade eu torci o pé, eu não tenho como descer. Não tem comida na minha casa. Não é questão, olha, puxa vida, tem macarrão, mas eu não sei fazer. Foi tipo, puxa vida, tem flash. É claro, Melo, né? Gente, Melo com dois é outro nível. É outro mas nível. No, literalmente. Outro eles nível. Não deixam o entregador subir, não? Aí no seu não, prédio? Não deixam. Pra jogar, ué. Lojinha, essa conversa ficou gravada no podcast ou não? Eu acho que sei lá, eu não sei. Foi tanta mágoa nesse podcast que eu nem sei, mas o psicólogo mandou esquecer. É muito alta a sua janela, Lojinha? É bem alta. Se estandar é um tempinho. Peraí, qual que é a ideia do réu? Ah, o cara jogar a pizza pra ele, né? Pode igual o frisbee. Não, o problema Breaking é que Bad jogando a pizza. Ele só, tem uma chance. Então faz uma Tereza, aquelas cordas de presidiário. Aí você desce, o cara põe a pizza e puxa. Uma pega e põe uma cestinha. O Lojinha tem então, todo cuidado então de cê, ornar. Você treina seu cachorro. Já tem esse cachorro que monta no YouTube. Imagina o Lojinha na janela. Moço, é aqui. Aqui, moço, pode vir. Ele sobe com a maquininha pra pagar. Andei, né? Sensacional. Não que a gente esteja rindo da sua tristeza, Lojinha, não é? Foi ótimo, não. Mas eu tô muito. Até que, na verdade, por incrível que pareça, tinha feito macarrão mesmo. Só não tinha carne nenhuma. Oh, mas Deus. Macarrão não precisa de carne. Macarrão só precisa tudo de precisa de carne. Não, só tudo. Macarrão só precisa de queijo. Nossa, aí depois você faz a carne. Ok. Tem que ter carne. Você não, mas não afinal, tem como é que você fez pra se alimentar, Lojinha? Não, ai, que lindinho. Meu pé, né? Eu comi meu pé. Não, eu comi a cadeira, o chinelo. Aquelas lascas do calcanhar. Os camundongos que apareciam. Meus tênis de couro, eu comi. Eu fiz uma armadilha pra passarinho aqui na janela. Ou passou, então, eu peguei. O moço no Lojinha abriu a porta do apartamento, assim, bem devagarzinho, chamando o gatinho do vizinho, assim. Era mais fácil eu pedir pro gato me dar a comida dele do que caçar o gato. Só sai aquela mão com a unha comprida. Vem, gatinho, vem. Vem, miau. Vem, miau, é muito bom. Vem. Vem, miau. Vem. Você vai gostar daqui, vem. Ele coloca a panela na mão, a faca na outra. Vem, vem. Esse cria essa logia. É lógico que essa leitura de comentários já tá melhor do que o podcast, né, gente? O podcast de mangá tava engraçado também, Felipe. Até a hora que eu dormi e fui embora. Tava ótimo. Então. De tudo. Inclusive, eu perdi você a hora, me elogiou muito nesse podcast. Eu achei esquisito. Eu ia fazer a cota nesse podcast, eu perdi a hora. Peço perdão aos envolvidos. Inclusive, você dava pra entrar, porque o podcast não ficou cheio em nenhum momento. Não, ficou bem vazio, inclusive. Mas eu fiquei atrapalhar. Eu entrei pra fazer a cota, mas eu não tava entendendo nada. É, porque a gente começou também com o anime do cu, né? Então ficou meio complicado. Eu também não tava entendendo nada, mas tava respondendo tudo. O anime do cu? Como assim? Vai ter que ouvir pra entender, né? Não, sério. Esse anime é bizarro. Eu imagino. Eu assisti um... Quando eles começaram a falar, eu assisti 2 minutos e achei bizarro. Aí hoje eu assisti um episódio e meio. É muito bizarro. Só pra ter certeza se era bizarro. Isso. É. Será que eu não tava louco? Eu tô rindo que nos comentários MCU já virou meu cu. Mas você viu, né? Eu li e falei, ué, que bizarro essa pergunta. Aí embaixo tem vários falando, meu cu. Vocês só falam bobagem, meu Deus do céu. Ah, eu comentei que eu finalmente eu assisti Guerra Civil. Guerra Civil ou Ultimato? Não, o Ultimato. Ah, eu achei Guerra Civil. Fiquei confuso. Eu tava achando que eu era o mais atrasado. Não, mas eu não vi Guerra Civil ainda, não. É, mas eu finalmente vi o Ultimato. Ah, você gostou do último, então? Ah, aí, aí que eu concordo com o Hel, que nada da viagem do tempo faz sentido. Não, não, mas não precisa fazer, não. Aí, ó, o passador de pano. O passador de pano. Levanta o pé que tá passando pano. Ai, gente, mas é filme pro... de super-herói. Super-herói não existe, então pode acontecer qualquer coisa. Não, olha só. Inclusive, o filme ser uma merda, pode ser. Super-herói existe, viagem no tempo que não. Falando em Vingadores Ultimato, o Torta Quente no Trono de Ferro disse que quando mostra Torta Quente no Trono de Ferro. Eu achei que era Torta Quente. Não, é Torta. É, Torta Quente. Quente. Ele falou que... Nossa, eu imaginei o Thor. Eu também. Quente. O Torta Quente. Eu já imaginaram o Trono de Ferro derretendo, né, no final da série. E o Thor lá, né? Spoiler. Mas ele falou que quando a viúva ela acha o gavião lá no Japão, não tem lixo na rua. Você percebe que os japoneses, pelo menos, são mais organizados. O Japão é menor também, né, cara? Na Copa, eles recolhiam o lixo todo nos estádios, cara. Os caras são muito mais educados que o resto do mundo. É, não é, né, metade do mundo morrendo que vai fazer lixo. O que aconteceu nos Estados Unidos vai acontecer aqui porque o japonês é educado. Eu fico imaginando, tipo assim, lugares tipo a Índia ou a China, né, que sumiu metade da população e não fez diferença nenhuma, né, cara? Ainda tem gente pra caralho. E estatisticamente falando, podia, tipo, desaparecer metade do mundo e deixar, sei lá, o Japão todo com a mesma quantidade de pessoas. É, o Denis Almeida perguntou, o lance do mistério ser de universo paralelo é caô ou os caras realmente abriram a porta pro multiverso? É caô, Eu tinha acreditado completamente no coisa e eu lembrei que é um mistério. E você não pode confiar no mistério. Eu acho que é caô. E o Nick Fury não é o Nick Fury, é o Camaleão. Maria Hill é um personagem, uma atriz contratada, fazia... Fazia série, não fazia. Fazia How I Met Your Mother. Agora entendi, Pedro. Adriana, você tá falando alguma coisa? É que eu ia comentar, mas... Bom, é que eu fui hoje ver, né? Esse filme maravilhoso, nota 3 mil. Continuo dando 3 mil. Agora o lance é que quando a viúva morre, que mostra, né, o corpo dela ali... Eu vi uma pessoa na saída do cinema tal comentando. Eu achei que ela fosse Skrull, mas quando ela morreu e o corpo continuou igual, eu entendi que era ela mesmo que tinha morrido. Nossa! Da onde que a pessoa tirou essa teoria, né, cara? Ah, o YouTube, etc. Eu só queria deixar aqui registrado que a Adriana não foi ver. A Adriana foi ter uma experiência naquele cinema lá. Em qual cinema, Adriana? Fala o nome do cinema, João. Fala. Pra eles poderem mandar a mim, Adriana. Não vou falar coisa nenhuma. Meu, uma cadeira daquele tamanho. O ruim é que aquela não dá pra assistir de casal, né? A não ser que fique os dois na mesma poltroninha. Não, ao contrário, dá. Tem aquele lance do braço retrátil. Ah, tá? Retrátil, só. Isso. É, a última pergunta que peguei aqui, o Hilker perguntou se alguém jogou o Mortal Kombat novo. Eu joguei e é divertidinho. É, lê a resposta aí, o cara falou que não é, não. É uma bosta. O cara falou que é ruim. Aí o outro cara falou que ele não jogou. Aí o outro cara disse que desde quando precisa jogar pra dar veredito. Que tá certo, então... É só zerar no YouTube. Inclusive, a história é muito idiota, mas é... diverte. Tem o Johnny Cage mas do... Mas Mortal Kombat tem alguma outra história que, além daquela de que é o torneio e que se o humano não ganhar o torneio, o mundo acaba? Além disso, tem mais? Eles, inclusive, rebutaram duas vezes. Não, não pode ser, é um jogo de luta, não precisa ter história, é só botar vagabundo pra se espancar. Mas não é mais isso, não? A premissa do Mortal Kombat? Não, tipo, esse Mortal Kombat... Que assim, no Mortal Kombat 9, o Raiden volta do passado pra alertar que, tipo, não pode ter que deixar o Shao Kahn ganhar. Aí faz outra linha do tempo. No Mortal Kombat 11, aparece a deusa do tempo e fala, não, essa porra aí tá tudo errada e vamos rebutar tudo. Ela traz os lutadores do primeiro Mortal Kombat para essa linha temporal. Que tem a filha do Johnny Cage, o Johnny Cage melhor. Mas, tipo assim, a premissa deles lutarem ainda é essa, é o torneio... É, não, acho que o 10 não teve torneio e o 11 também não teve torneio. E eles lutam por quê? Pra derrotar a deusa do tempo, porque eles têm que... Não, tem que estar tudo certo, tá tudo certo no mundo. E no final, o Liu Kang se une com o Raiden e vira um deus. Deus Se une em que sentido? No sentido bíblico. Claro. É, mas é, cara, é idiota, mas assim, é Mortal Kombat, não tem que ser uma história profunda. Pode ser. Zerou esse negócio, Lógico? Zerei, são nem de 4 horas só de modo história. Ok. Mas, tipo, é sempre é explicação pra. Tudo na história é explicação pra ter porrada. Tipo, vem a filha do Johnny Cage, pra você passar, você é realmente a general aqui, você tem que ligada a Sônia. Aí ela faz isso e enfia uma motosserra na cara dela. Uai, mas a Sônia não é a mãe dela, não? Sim, mas ela tem que passar pra ganhar o posto dela, não sei. Esse é só um motivo pra brigar. Ah, como isso, né? Mães e filhas sempre brigam, né? E sempre enfiam motosserra na cara uma das outras. Mas não uma motosserra, né, cara? Nossa. Ah, tem alguns que sim. É, verdade. Desculpa. Aliás, eu vi esse jogo novo aí do Mortal Kombat modo história, é muito bizarro, porque as duas vão lutar, e aí é isso aí, é motosserra, é tiro na cabeça, aí termina a batalha, a luta, né, aí a mãe vira pra filha e fala, filha, você mandou muito bem, parabéns! Você tá caindo no meu braço aqui do lado direito, mas tá tranquilo. Mas tá bom que nem os outros, ô Lojinha? Porque tá o quê? O 10 que tava muito gore, ou era o 9? Então, esse continua gore, só que eles meio que parecem brincar com isso, tipo, um dos fatalities do Johnny Cage, ele arranca metade do corpo da pessoa e começa a usar ela como fantoche e conta piadas. Olha que coisa saudável. Meu Deus. Que coisa... Ok. Não, Felipe, você é um bizarro do cacete. Hein? Mas eu falei que ia fazer isso. Ele fez o desenho? Minotauro? Minotauro. Eu sou comprometido. Deixa eu ver, tá no Turubão? Tá. Não tem outro lugar onde. Meu Deus do céu. A cara do Minotauro Rever, cara. Olha a cara do de graça. Tô rindo ainda. Ai, ai. Sensacional, Felipe. Muito bem. Tô com tempo mesmo pra ficar fazendo essas merdas. Arthur tá dormindo. Mas se assinou errado, não é Felipe 5 Ódios que chama? Vamos mudar. Mas é isso. Alguém tem alguma outra coisa para acrescentar? A Deia tinha recadinho separado aí também, né? Recadinho não, comentário. Manda aí, Deia. Não, tem. Eu vou. Se vocês já tiverem falado, porque, né? Eu vim achando que era 10, mas alguém adiantou. Queria deixar bem claro que profissionalismo que foi avisado. 8h45 e era 10, você chegou 10h30. Foi avisado que ia adiantar. E não, marcaram o nome de todo 10 mundo. 10h09. Eita. Irresponsável. Ai, meu Deus, eu vou melhorar. Ó, o lixo bip pergunta. Qual seria o inferno de vocês? O meu, por exemplo, seria sempre ter alguém parado do lado esquerdo da escada rolante quando eu quero subir andando. Eu vou dizer que eu entendo essa raiva dele, porque eu também fico com raiva disso, mas seria o meu inferno. Nossa, me dá muita raiva. Tão pouco. É, mas é porque em São Paulo eles são condicionados a não ficar do lado esquerdo. Você tá com pressa, você quer subir e a pessoa que para. Nada. Você pede licença. Não, eu grito, esquerda livre! Aí a pessoa fala. Ai, comunista! Comunista! Ha ha ha ha ha. Ai, ai. É como eu faço. Mas qual seria o inferno? Cara, eu de acho vocês? Que eu tô vivendo o meu inferno pessoal, sabe? Tipo, eu moro no Brasil, o governo do Bolsonaro. Ah, eu tô com a Júlia aí nessa, hein? Não, mas pensando no sentido que o cara deu aí de exemplo. Sim, o meu bad place, feito pra mim. Pequenos, né? Infernos. Pra mim é quando tá chovendo e você tá andando embaixo da marquise do prédio pra não se molhar. Alguém aí vem aquela, guarda-chuva. Vem de guarda-chuva. E na altura do seu olho, assim, não tem aquela... Filha da... Aqueles nossa, espetinhos, que vai virando, né? É, aqueles espetinhos do guarda-chuva, assim, bem, né? Na direção do seu olho, assim, né, cara? Caraca, tá aí, Hel. Você falou mesmo. O meu inferno, pessoal, é dirigir eternamente numa estrada, que eu já tenho muito medo, à noite, na chuva, e com um carro embaçado. Puta, não, o meu... Eternamente pânico. Caraca, meu dá medo mesmo. Eu resumo com compromissos sociais que eu não tenho como fugir e eu tento estar lá. E eu chego e eu fico contando os minutinhos pra voltar pra minha toca Hobbit. Tirar um salto e ficar de pijama e chinelo. Sabe aquele casamento que não tem como social, fugir? Né? É, aquele casamento que não tem como você cair fora. Aquela festa infantil que não tem como você faltar. Casamento evangélico ainda, que não tem bebida. Não tem... Nossa. Que passa mais devagar do tempo. Que o pastor, né? Não para de falar, né? Ele fica e fala. Não fala. Então os pastores querem converter as pessoas durante o casamento, né? Tipo, aí, aí na festa é só música gospel, né? E todo mundo louvando e refrigerante servido em jarra ainda, né? Que eles colocam ele na jarra. Tá quente, refrigerante quente. Já fui num desses, inclusive, e eu fiquei muito feliz de ter chegado depois da cerimônia. Ah, eu acho que eu lembrei que aqui é o meu, pessoal. Tô aqui pensando que pode dar tanta raiva, assim. É quando, sei lá, eu compro uma Coca-Cola ou alguma coisa e deixo na geladeira do trabalho e depois eu chego, tipo, já chega na ânsia, sabe? Nossa, agora é hora de que vida difícil. E tá vazia, tipo, alguém caramba, bebeu. Cara, sério. Nossa. Que fazem isso no seu trabalho? Pô, então, é no antigo trabalho meu, teve uma vez que eu pus um negócio na Coca, porque acontecia com muita frequência. Que negócio? Que esfreguei o pinto, né, na boca da... Não, lata, ele botou, né? Lactopurga na... Botei veneno de rato. Eu coloquei... Laxante. É. Eu coloquei sal, bem que foi pesado, só que depois que todo mundo falou, tinha que ter colocado laxante, né? Tinha que ter botado soda calça. Não, porque eu descobri a pessoa gritando sem queixo. Gritando. Ai, ai, que ódio, cara. Mas só a Coca-Cola já faz mal o suficiente pra pessoa já. Ai, geladeira de firma é uma terra sem lei. Não dá pra você deixar nada consciente ali. Cara, uma maneira foi que alguém reclamou. A pessoa que tomou reclamou com a chefe minha. Felipe, o que você colocou naquela refrigerante seu? Ué, que te importa o que eu coloquei no meu refrigerante? A chefe chega assim, reclamar. Felipe, o que você colocou naquele refrigerante seu? Que merda, Felipe! É cabelo do saco de feijão, sabe? Ah, eu pensei que você ia terminar a frase no momento. Eu já contei isso, que o pessoal fazia, né, no estudo, no segundo grau aqui, né? Tipo, o pessoal ficava jogando truco e quem perdia tinha que arrancar um tufo de cabelo das varas. Não. Nossa senhora. E aí, caraca, gente. Ia colocando em cima da mesa, assim, ia ficando não, aquele montinho, né? Não, tipo, ia juntando tudo. Que nojo. Quem perdesse ia colocar cara. Eu imaginei, não. Eu não consegui encontrar a minha boca. Aí, os caras começaram a sacanear, tipo, pegava a caneta. Começaram? Isso não era ainda. Não, isso começou um dia quando uma menina chegou, parou, olhou a gente jogando e falou: o que é isso aqui? Botou o dedo em cima, assim, tudo. Não! Nossa, pai. Aí. O que é isso aqui, lambeu? Aí começou. Aí a gente começou a pegar, não tem a. Pega a caneta do cara, tipo, abre a tampinha e coloca a tampinha assim, pega um tufo assim, né? E coloca dentro da tampa, assim, você fecha a tampa com aqueles pelos ali dentro, né? E aí ficava, né? Todo mundo olhando assim durante a aula pra ver se o cara ia colocar a caneta na boca ou não, né? Ai, que nojo! Isso quando, óbvio, né, não vinha um espírito de porco e soprava isso em cima da gente. Ah, não, tava jogando. Cara. E aí saía todo mundo correndo, né? Tipo, nuvem tóxica. Ah, socorro! Nuvem tóxica. Ai, caraca. Ai, o Léo falou qual que é o inferno dele? Escutar vocês toda ele semana. Ô, Léo, conversa com a gente, Léo. Tem que aturar vocês, né? É. Não, cara, uma coisa que me irrita muito. O inferno é vocês. É, cara, eu não sei, mas eu imagino que muita coisa deve irritar o Léo, porque o Léo é um cara extremamente... É meio irritável, né? Não, imagina, deve ser uma coisa ou outra. Olha isso, é calúnia e difamação essa palhaçada aí. Eu vou te falar uma coisa, então. Pombo. Já tô nervoso. Pombo. Estão me irritando. Se odeia, não odeia? Pombo. Eu não sou muito simpático com pombo, não. Pô, tem um tiozinho aqui perto de casa, um vovozinho, que ele fica alimentando os pombos, é bizarro. Você é por baixo na frente da casa dele, cara. Aí você já odeia o fio do pombo e o velho, né? O fio lá do poste, assim, as árvores em volta, cheio de pombo. Parece Esqueceram de Mim dois, mano. Nossa, né? A velha do parque cheio de pombo. É, exatamente. É tipo velhinho. Todo dia de manhã e na hora do almoço ele joga comida pros pombos na frente da casa dele. É meio eca. Mas eu não gosto. É meio nojento, né? Pombo é. Eu não gosto. Gosto muito, eu acho um inferno quando ficam me oferecendo, tipo, a mesma coisa sempre. Tipo, bala de canela. Você gosta de variedade. Ah, tipo, é bala de canela. É variedade. Sabe? Não, não é isso. É tipo, é uma coisa que eu não gosto. Por exemplo, esse é um exemplo específico. A amiga minha descobriu que eu não gosto de canela. Aí ela comprou uma caixa inteira de bala de canela e passou dias de meia hora me oferecendo bala de canela no trabalho. Uma de zoeira? Só pra te encher. Imagina. Não, ela queria. Ela comprou a bala de canela, ela me ofereceu e eu falei, não, eu não gosto de canela. Aí depois ela ficou fazendo pra me zoar, entendeu? Uhum. Ah, eu achei que ela já tava zoando desde o começo. Não, não, ela comprou pra ela. Pô, e depois ela ficou é aquela bala de canela redondinha, vermelha? Ah, é, não quero, que é embalada no papel transparente. Pô, é muito boa essa bala. Ruim é aquela azul, de anis, aquela é uma. Caraca, não. Eu não gosto de canela, canela é o inferno. Pô, canela é bom, cara, no arroz doce. No cappuccino. Em cima do curau, quentinho. Também, aquela canelinha. Curau é uma palavra que sempre antes dela acabar, eu acho que vai vir merda. Gente, nossa, já comeram curau? É bom. É que curau, cada região do Brasil significa uma coisa, né, cara? Já dá aquela risadinha, né? Onde tá indo essa conversa? Ô, Léo, olha o seu amigo aí, Léo. Eu não sou amigo de gente nenhuma. Como é que é? Eu não sou amigo de homem nenhum. É, o meu negócio agora é só mulher. Que absurdo! Vocês nunca viram esse vídeo, cara? Caraca, alguém aí deu um. Fudeu. Vocês nunca viram esse vídeo? Sim, alguém socorre a lojinha. E esse maluco é amigo seu, Felipe. Ele mora aí em Curitiba. É, conterrâneo. É, então. Seu e do Moro. Pô, eu não vi. Esse daí é um vídeo? É um meme da sua vida? Eu vou mandar depois. Mandar no Cerubão. Tá. Conge. Essa galerinha. O nome do vídeo é Maior Trapézio Curitiba. Eita! Pô, isso é muito velho, isso, hein, cara? Eu sei. Isso é velho. O cara até morreu já, esse. Mentira. Ele morreu, não. O Léo ficando triste. Eu vi ele outro dia. Não, outro dia, já faz alguns anos. Felipe encontrou ele na rua aí. Tava ele e o Oil Man. Ele. Mas tem uma história aí que ele morreu, cara. Se você procurar na internet, ele já... Malhou demais o trapézio. Meu, sabe qual é meu inferno? É gente que mora em prédio e o prédio tem aquele portão pra adulto mimado, sabe? Que fica apitando. Porque o adulto mimado, ele não entende que ele tem que fechar o portão do prédio quando ele sai. O prédio precisa instalar um alarme pra ficar falando: adulto mimado, fecha o portão. Caraca, gente, é muito específico esse negócio seu. Como ela não fecha sozinho? Não, eu vou te explicar o porquê. Porque colocaram aqui no prédio. E aí tem um pessoal que fala: é 5 minutos, eu só vou sair, não preciso fechar o portão, porque eu só vou lá e volto. Mas vai tomar banho 5 minutos ouvindo essa merda? Meu, fica pi, pi, pi, caraca! Mas que bizarro, porque prédio geralmente você chega, você abre o portão se fecha sozinho depois de um tempo. Não, você precisa bater o portão pra ele fechar. Tem aquelas portas com mola, cara, manda instalar. Ah, sei que você tá falando do portão de carro, não, portão de pedestre mesmo. É, no portão de pedestre também, pode botar a mola que ele volta e fecha. É, também. Ou peso. Dá pra fazer um monte de coisa. A próxima reunião do condomínio, eu vou falar. Aí, e bota essa porta. Instala uma guilhotina no portão. Pessoa não fechar, só deve. A França já ensinou que esse é o melhor jeito de resolver o problema. Verdade, viu? Verdade. É, meu inferno, pessoal, quando você tenta falar uma coisa no podcast, vocês ficam desmerecendo o que você falou. Sim. Ah, não. Para, a gente não desmereceu nada, não. Não, não, lojinhas, comentários não, recadinhos não. Eu vou desmerecer isso que você falou. Ah, eu não... Não posso, quer dizer, quem tá ouvindo os comentários já ouviu, já sabe do que você tá falando. A gente não ouviu. Já sabe, eu tô até preocupado porque eu não tô lembrando o que, que é que você tá bolando. É, mas quem apanha sempre lembra. Ô, Tango. Esquece. Ô, Tango, calma, Tango. Tango foi outro também que entrou no, na pilha. Você tem mais um comentário, Débora? Eu tenho, ó. Pro Felipe Cicó. Eu lembrei horas. O que, que é que você tá bravo. E você tá rindo? O tá desmerecendo, tava, né? Metendo pau no ar. Tá desmerecendo de qual novo. Qual é a frase aí, por favor, repete? Convidado metendo não, pau no ar. Foi engraçado que o convidado, entre aspas, meu amigo, percebeu no final do podcast que ele sabia como se enturmar. Era só zoar o lojinha. Que simples. Normalmente é. Muito amigo. Fico feliz de ajudar. Vai ficar tudo bem, Lojinha. Você é a verdadeira escada desse podcast, Lojinha. Você é o nosso Dedé. Mais do que uma Lojinha, uma escada. Você é o nosso Dedé, muito ofensivo, cara. Caraca, eu juro que eu tentei fazer um elogio, tá? Eu sou o zagueiro do Cruzeiro, é isso que tá falando, né? Não, dos Trapalhões. Eu sei, mas vamos tornar isso melhor. Ah. O 27º maior brasileiro do mundo, né? É isso. E como o Lojinha é jovem, ele não deve saber o que é Trapalhões mesmo. É, pior que eu não via muito Trapalhões, não. Eu via a Chaves já. A turma do Didi, né? Assistia a turma do Didi. Isso não eu gostava do jacaré. Que relação é essa? Eu não assisti Trapalhões, assisti a Chaves. O episódio final de Trapalhões foi em 1993. Eu nasci em 93. Ué, ai, Lojinha, você não tá sabendo se enturmar mesmo, não, né? Não. É meu mecanismo de defesa, lembrar que eu sou novo. Lembrar que vocês morrem antes. Lembrar que vocês vão primeiro. Em 93, eu já fazia 3 anos que eu tava na faculdade. Caraca, já tava fumando maconha. Já, tá. Mas isso foi adolescência. Bom, mas depois dessa, eu vou falar com o Felipe 5 horas, que o Lojinha agora fica um pouquinho quietinho, pensando no que fez. Nossa. Pensando que nasceu. Ó, o Togura pergunta pro Felipe 5 horas. Quando ele escutou "Hoje a Jiripoca vai piar", ele achou que ele ia virar um garoto? Eu queria saber uma coisa séria, não é ficar dando risada, por favor. Tá bom. O que que quer dizer essa frase, na moral, Jiripoca? Eu não sei nem o que é Jiripoca. Quando a Jiripoca vai piar. Eu já ouvi essa frase várias vezes na vida, mas eu não sei até hoje o que é uma Jiripoca. Google it. Mandar o doutor agora. Google now. Ao vivo. Pô, Jiripoca, é um peixe. Não sabe que é peixe? É um peixe? É um peixe. E vai piar. Eu achando que é um passarinho. De se imaginar. Não, mas aí não teria sentido, né? Você vai falar "hoje a Jiripoca vai piar", quer dizer que você vai fazer alguma coisa tão foda que a Jiripoca vai piar. Mas se a Jiripoca fosse um passarinho, assim como um, tipo, "hoje a Jiripoca vai piar", tipo, vai fazer alguma coisa. É tipo, nem que a vaca tussa, um negócio desse, né? Ou "hoje que a cobra vai fumar". Nome vulgar de um peixe de couro. Ok. Ah, escreve com I ainda. Eita. Aprendendo muito. Pronto, o Toguda trouxe cultura pra gente. Ué, a gente descobriu o que é Jiripoca. Onde você achava que não tinha um I? Um I é como Jiripoca. Eu escrevi Jiripoca. Ele escreveu Jiripica. Jiripica, deixa eu até escrever pra ver o que aparece. Não, não, não, não, não, não, não faz isso. Não. Hehehehe Ai, que dodói. Eu tô vendo os outros comentários, gente. Se vocês tiverem algum aí, podem falar. Eu já falei todos. Também já falei os meus, mas a gente pode ficar... Vocês leram o do Keller? Eu li. Ah, então tá bom. Mentira, eu li, mas eu não li no... Eu li na... No, você não, leu pra você, né? Eu li mentalmente. Eu li com os olhos, eu não li com a boca. Peraí que eu tô chegando nele. Não li com a boca. Ah, isso também agora é outro, outro inferno, hein? Pequeno inferno. Quando a pessoa que tá do seu lado no cinema fica lendo a legenda e falando isso. Nossa, isso é muito chato. Isso, isso daí, não, na verdade, é o demônio no seu ouvido. Caraca. Caralho, eu tomei um susto agora. Achei que o Hangout não tava gravando. Eu quase tive um ataque de agora. Ah, não, tá gravando. Tudo perdido como lágrimas. Nossa, gente lendo legenda e fazendo comentários, tipo especialista, assim, pra pessoa do lado. Nada vai barrar o especialista no Guerra Infinita, que ele ficava falando assim, na luta inicial lá do Thor com Hulk e Thanos, né? Ah, se o Batman tivesse aí, ele ganhava fácil, porque ele ganhou o Super-Homem no filme deles. Você tá de brincadeira que você ouviu isso. Esse gente, ele falou isso no início do filme, e no final do filme, depois que o Thanos estala o dedo, ele manda, o Batman ganhava fácil, sabe? Ele ainda dá aquela, o Batman ganhava fácil. O Batman nem ia morrer no coisa. Cara, o nome do maluco é Harmonização Peniana. E ele perguntou, vocês são obrigados? Vai ler? Meu Deus, você... O massa é que a foto é um galo. Fica... Aí ele pergunta, vocês são obrigados a fazer uma tatuagem feia de um personagem de quadrinhos. Qual seria? Vale a pena olhar esse comentário, gente, pra poder ver a nossa, cara, essa foto é horrível. Essa cara. Foto é nojenta. Meu Deus do céu. Me lembra aquela da Lara Croft. Nossa, ficou muito realista. Gente, esse comentário é melhor do que a foto. A tatuagem, inclusive. Nossa, realista demais. Gente do céu. Ai, ai. Não dá, né? Não dá. Caraca, que medo. Deixa eu fechar isso daqui. É muito feio, né, cara? Muito, muito. Caraca. Puta. Ó, o Keller, ele mandou aquele beijo no bumbum de geral. Corações. Okay. Obrigada, Keller. Valeu, Keller. Nossa, ninguém mais. Tá todo mundo em choque. Acabou, então. Estatística. Ah, eu tô tem estatística? O réu tá aqui, tem estatística. Facebook tem peraí, comentário antes lá, da gente? Estatística, gente. O que o pessoal fica falando tanto de sol e não sei o que, de tigres? O que que tá rolando? Sol e lua, casamento de... Não. Viu? Inventei. De perua. Lua e sol, casamento de espanhol. É que passou umas três vezes pergunta fazendo referência à disputa entre sol e vários tigres. Uma coisa assim. Ah, quem ganhava... O sol ou um milhão de tigres? É, o que que é isso? É uma piada que eu não tô entendendo? É de duplo sentido. Pensa direito, você vai chegar. Lê devagar. Quem ganha numa disputa? Sol versus 3 bilhões de tigres. Pô, assim, claro, você não percebeu? Isso não é duplo sentido, claro que é duplo sentido, Matheus. Você nunca ouviu isso na escola? Não, não, não, não, o pai disse que ele vai ficar uma semana pensando. Pô, é? Tá se vingando. Ele tá zoando, assim, claro, não é duplo sentido. Sacanagem, isso aí hoje. Pessoa que tem problema. O moleque vai chorar no canto agora, mano. Gente, Twitter acabou. Eu tô vendo também no Facebook. Facebook não tem, quase a mesma coisa. O Léo perguntou do cara que alguém conseguia defender a última temporada do Game of Thrones. Só não sei se vai ser igual ao Lost, porque Lost tem gente que defende até hoje. Tipo eu. Tu vai defender também, já sabemos. Eu só tô com raiva. Muita raiva. Não. Um jovem com ódio. Comentem sobre a treta da cota pra filme nacional na sala sala de cinema, mas é meia-noite. Não tô sabendo disso, não. 11 é antigo, né? Calma, tem... Isso já é, mas é porque o pessoal tá reclamando. Tem uma porcentagem X de salas que tem que ser ocupadas por filmes nacionais. O problema é que daí, quando entrou o filme dos Vingadores aí, os cinemas tipo, desrespeitaram essa lei, entende? Não reservaram salas, né? Botaram, digamos, você vai em um cinema que tem 8 salas, 7 estão passando Vingadores, por exemplo, né? E aí a treta era com relação a isso, que estavam desrespeitando essa... Mas eu acho a lei boa, livre aí, mercado. Não vou reclamar, não. Eu não sei, é complicado. É, o problema agora é que ninguém tem dinheiro pra fazer filme no Brasil, então o que que você vai fazer? Eu não acho nem problema disso, de fazer ou não o filme. Eu acho que é, tipo assim, é limitar as opções, né, do espectador, né? Porque não é todo mundo que gosta, também... né, de filme disso. É porque é foda também, né? Você chega no cinema, sei lá... Só tá passando uma coisa, né? É, tem, sei lá, 7, 8 salas e as 8 salas estão passando o mesmo filme. E dublado. Dublado. Nossa, aqui em Curitiba, às vezes, rolava disso. É. Sabe? E é dublado e 3D, né? Tipo, só pra morrer de ódio. De ódio, né? É meio falha, sabe? Assim, se você, você cara, quer... Se você tem o olho, como é que você enxerga o 3D, será? Meu sogro é, né? E aí, sempre que vai levar ele no cinema, primeiro que já é difícil levar ele no cinema. E depois a gente quer levar minha sogra pra ver um filme 3D, pra ver como ela... Mas eu não posso, porque meu marido não consegue ver 3D. Deve ser uma merda, né? O cara vê tudo embaçado, né, cara? Só a legenda, né? Ele põe o óculos. É verdade. Tipo, não fica 3D, né? Eu falei, né? Eu fico enrolando ele pra sacanagem. Poder assistir o filme. Não, eu só tenho um problema de visão. Eu já acho uma bosta, né? Que botar um óculos em cima de um óculos, cara. Sim. Outra coisa que eu fico meio cabreiro é que vem escrito no pacotinho: os óculos são reutilizáveis. Mas não se preocupe, eles são higienizados. Aham. Aí você pega aquele puro sebo, assim, né? Aquele óleo. Nossa, que nojo. Aquele óleo de pipoca com manteiga, assim, né? Na perninha do óculos. O que é o pior de tudo aqui é verdade. Ninguém limpa aquela lente, velho. Vamos parar de mentir, né? É, bom, não adianta mentir pra mim. A gente sabe, cara. A gente sabe. Eu estou indo lá pra isso. Mas, assim, eu entendo mais essa reclamação se hoje em dia a gente não tivesse tantas opções de ver outras coisas. Quando o cinema ainda era tipo, vamos ver aí o que tá passando no cinema, qual é, e você ter 8 Vingadores, eu acharia puta. Porra, mas hoje, velho, você quer assistir alguma coisa, você pede uma pizza aí, vamos assistir o Netflix que... Não, que você já economizou aí do cinema. Eu acho um saco o tanto de dublado que tem no cinema, tem pouquíssimos legendados e tudo bem que eu tô em São Paulo que tem né, várias salas pra ver, mas eu acho um saco isso, o preço do ingresso também. Cara, eu não sei como vocês fazem, cara. Se eu tivesse que pagar inteiro, eu não iria ao cinema. É bem isso. Eu escolho tipo de tempo em tempo, vou em algum, senão eu vejo em casa mesmo. Não dá, é muito caro, gente. É muito grande. Mas tem vários jeitos de pagar meia agora, né? Depende do seu celular, do seu banco, sei lá. Você pode ser superstar também e ganhar, né? Entrada em cinemas, assim. Cinema de R$70? Um mimo? Ganhar um mimo? Um abajur, né? Cinema com abajur. Garçom. Exatamente, que vai levar pipoquinha. Massagem tailandesa. Massagem tailandesa. Não, talvez atrapalhe um pouco o filme, talvez. Lá, pra nós silêncio, pobres mortais comenta. Que não ganhamos esses mimos, você não pode nem levar sua irmã, Adri? Acho que a Adri nem tá aí, ela tá dormindo. Ela desmaiou em cima da prancheta. Ela desmaiou depois que veio a pergunta. Opa. Desmaiou na prancheta. Esse é o momento ideal pra desmaiar. Parece um padrão de desmaiozinho. Meu relógio biológico tá dizendo que tem que morrer aqui, rápido. Então ela foi igual o Fiorito, tá cagando. Apareceu um negócio aqui no... Ela nunca vai falar, né? Ai, gente, desculpa, eu tava dando uma cagada. Não, ninguém fala. Apareceu um negócio aqui, eu queria perguntar pra vocês, o que que é esse cara, Thiago York? Eu não sei o que ele é, mas rolou um negócio dele, tipo, menino do Acre, de um cara que desapareceu e voltou. Não, ele tirou um tempo sabático, sei lá. Ele sumiu, não era assim. Namorado da Tata Werneck? Não, ele foi da... aquela menina que fazia a Emília, que agora ela tá toda... que eu esqueci o nome. Alguma coisa Drummond, Isabelle Drummond. Isso, Isabelle Drummond. Drummond. É o namorado dela. Então essa Batman não foi tipo o garoto do Acre, que estão dando a entender que ele sumiu e voltou. Não. É que tipo assim, ele tava fazendo muito sucesso, da mídia, assim, né? Sabe? É, estranho que foi isso. Foi Felipe Dilon, que tava no auge e sumiu, sabe? Caraca, mano. Isso, caraca, mano. O seu auge é tipo um busto pra cima, é muito palha. É a vida, eu sou privilegiado. O que você vai fazer? Eu vou tirar um ano sabático. Nossa, né? Quando eu ficar desempregado, eu vou usar esse Miguel aí. Falar, e aí, cara, você tá assim, demais. Tirar um tempo sabático. É, então, eu dizia isso ano passado. Não, eu tô tirando tempo sabático aqui pra pensar o que eu tô fazendo na vida. Na verdade, eu tava desempregado. Me qualificando, né? Fazendo uns cursos, né? Aqueles caras assim. É ex-BBB, né? Tô cheio de projeto aqui, tô estudando que projeto eu vou pegar. Mas não posso falar ainda, né? É. Uns projetos legais, entrei pro MDM. É, profissionalizante como poucos. Ah, sensacional. Aí podia fazer um, né? O MDM podia fazer um coach do fracasso, assim, né? Ia ser. Um coach quântico do fracasso. E ó, ia ganhar grana, hein? Pois é. Ia ser um coach ao contrário. Tipo, se você é bem sucedido e tá entediado com isso, vida? Né? É, e tá entediado com isso, né? Passa o coach do fracasso. Não é aquele cara que diz que se eu ganhasse só um salário mínimo, eu recuperava toda a minha riqueza de volta. Aham. Uhum. Eu queria. Assim, eu sei procrastinar como ninguém. Eu posso dar uma aula quântica de procrastinação quântica. Cara, ia ser muito ruim, porque provavelmente a gente ia começar a aula e aí você ia passar o texto pra pessoa e aí ia entrar no YouTube, por exemplo, ia começar a ver vídeos e, né, e esquecer da aula. Aula eu prática. Nunca ia começar, é uma aula prática de procrastinação. Minha aula de procrastinação. Deixa eu fazer a ementa. Ah, daqui a pouco eu faço. Aí dorme no meio da mesa. Não, aí tipo assim, peraí, eu vou me tirar aqui, aí vou assistir um documentário sobre, sei lá, alguma coisa muito nada a ver que aconteceu, sabe? E aí é assim que eu faço. Quem? Okay. Uma amiguinha. Acho que já quem foi, nunca, né? Então, tem estatísticas? É, e cadê estatística? Estatística? Não, né? Estatística. Hoje não, pô, não, é pra isso que você tá aqui, cara. Ah, eu tô com saudade das estatísticas. Não, vem com o Lojinha aí, ele tá. Ô, Lojinha, brilha aí, Lojinha. Ele quer o 01 hoje. Brilha, aspira, brilha. Mentira, tem estatística, sim. Fiquei triste mesmo. Aê! Tá tendo, inclusive, se alguém quiser ver agora, tá tendo briga no Uruguai, jogo do Peñarol. Do Flamengo? Uhum, tá 0-0 ainda? Acabou já 0-0 e o Peñarol tá batendo todo mundo. Ah, é comum isso lá. Ah, ok, mas o Flamengo classificou? Classificou. Finalmente, né? Caraca, eu tava achando que ele não ia se classificar. Eu liguei aqui TV rapidinho e só vi o lance que o Vitinho, a contratação de 40 milhões de reais, perdeu um gol cara a cara com o goleiro e podia ter acabado. Vitinha, você tá roxeando a gente, vendo o que mais? Chama tá multitarefa, se chama também procrastinar. Ah, assim, eu queria dizer que mas eu ao também vivo, tô jogando assim, videogame. Quando você fica. Você não tá roxeando, o Lojinha tá. Quando tem aqueles longos silêncios. Vocês já sabem o que tá acontecendo, né? Durante a gravação. Mas assim, agora eu também tudo, tava todo mundo prestando atenção em outra coisa que não. Exatamente. É um podcast, né? Eu falei assim, pô, deixa eu ver como é que tá esse negócio aí. Eu queria animar um amigo meu, porque ele teve um dia uma merda. Eu falei assim, não, fica feliz, pelo menos o Flamengo vai ser desclassificado da Libertadores. Vai ser desclassificado? É porque ele vai cair. Ah, então tô certo. Vai acontecer de novo, então relaxa. Nem isso. Daqui a pouco vai dizer que ele é o quê? Torcedor do Ajax. Não, o Ajax também perdeu, pô. Então, aí fica mais triste. Que puto que eu perdi esse gol. Eita. Desci o elevador quando tava lá embaixo o porteiro. Porra, gol do Ajax. Caralho, perdi. Não acredito que eu perdi essa porra. Foi isso, minha história triste. Nossa, hein? Que coisa que você perdeu. Eu chorei então. O meu Ajax. Pobre, sua dor, viu, pobre do meu Ajax. Só assisto Champions. Nem Liga dos Campeões. O Ajax. Ajax, o caçador de Marte. É o Ajax da Liga. Vamos para estatística. Oba! Aí. Eba! Tudo bom, sem contexto. Sempre. Primeiro, o cara procurou. Por onde anda o elenco do filme A Vingança de um Predador com Dudikoff? Caramba. Não pode ser. Viganca. Não pode ser Viganca. Um predador. Ai, gente. Viganca de um predador. Condo de Coffee. É Viganca. Não, mas é Condo de Coffee. É do título ou é só Condo? Não, é com o ator, né? Com tá. Eu ia gostar se fosse o título. Viganca com... Condo de Coffee. Viganca de um predador, Condo de Coffee. Não perca. E aí teve o cara procurando por... Jason fazendo sexo de GB. Jason sexo de GB. Meu Deus do céu. Foi incrível. Ele tá com eco aí. É sexo. Ele quer. Eu acho que ele é pra fazer gibi e Jason sexo. Jason fazendo sexo, gibi, Jason fazendo. Nossa, é que ele quer mesmo. Ele quer mesmo gibi, sexo e o Jason. E o Jason. Fazendo ele quer pouco, né? É fazendo não, ele só quer. Teve um cara aqui, o cara, tipo. Perdidão, né? MDM 2020, podcast 450. Ele acha. Podcast 450 vai sair só em 2020, né? Ele já tá consciente já que essa porra. Sensacional. Teve o cara que. Peraí, deixa eu falar com você, né? Tem o Homem Forminga no cu do Thanos. Muito bom. Forminga. Cara, é muito mais difícil você falar Forminga. No cu do Thanos. Thanos. Caraca, gente. E esse cara também provavelmente não usa corretor. Né? Se usar corretor, não escreveria Forminga. Nem homem. É verdade. Tem esse cara. É homem, em inglês. Ele tá. É home. Ah. Ou ele for me. Não, não dá. Forminga. O professor de inglês aqui é outro, né? O Felipe. É o Felipe que às vezes esquece palavras em português porque. Oh, inglês, né? Nossa, Luciana Gimenez. Né? Esse cara aqui, ele procurou por ó, homem muculoso mostrando as pernas. Nu. Ah! Ele quer ver o filho. Ele tentou dar um miguezinho, né? Homem muculoso mostrando as pernas. Nu, né? Muculoso é que ele tem muito muco. Ah, pra homem muco. Ai, que nojo. Teve o cara aqui que procurou por sopetinhos. Sopetinho. Humildão, não quer muito, não. Sopetinho parece nome. É, parece nome de refrigerante aí. Guaraná. Sopetinhos groselha. Ai, mano. Teve aqui ó, o Fiorito procurando por Pelado. Peraí, o que quer dizer isso? Será? Chihuk pelada. Esses bazingueiros. Mas falhou miseravelmente, né? Mas vi que era um cara alemão, sabe? Zerru pelado. O cara alemão bêbado que você fez aí, cara. Ah, mas alemão e bêbado é praticamente a mesma coisa. É o estado natural. Teve aqui o cara que procurou por... quadro do Capitão América chupando. Okay. É um bom quadro, né? Eita. Você tem na sua casa. Eita! Peraí, eu tenho que até achar isso. Que? Não, não, Felipe, não. Agora vai querer desenhar agora. O quadro do Capitão América chupando. Caraca, mano. Tivemos também essa aqui também é legal. Essa aqui é bom pra vocês que estavam falando sobre mangá e anime. O cara procurou por Cavaleiros do Zodíaco Abreu. Abreu. Deve ser o Abel, né? Eu acho. Acho, né? Tinha um Abel, um cavaleiro. Cavaleiro. Tem uma saga Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros. O Abel, que é o Deus Sol. É o retranqueiro. Nunca vi essa voz. Cavaleiros. Nossa. Ótimo. Com licença, Ares. Tipo, vamos segurar a porta. Por favor. Eles iam lutar, né? Eles iam pedir educadamente. Né? Não, eles iam fazer duelo com o réu. Eles iam duelar como dois. Ia duelar com espadinha, né? Ia pegar a luva, dar na cara do outro assim, ó, pá! Pegar a luva e abrir pra dar uma luva de pelica. boca. Te desafio. Amanhã ao meio-dia, escolha as armas. Sabre ou pistola? Ou mosquete, né? Mosquete não, né? Mosquete é demais, pistola. Não, pistola que é de gentleman. É, tem aqui o cara que colocou. Esse aqui é. Esse é legal porque o cara. Eita. Tá difícil, hein? Tô curioso. É que eu dei vários. Não apareceu na minha vida, eu dei Ctrl B, V, V, V, e aí apareceu um monte. Eita. O cara procurou por. Desculpe, seus vídeos é X-Men Evolution fazendo sexo. Seus vídeos? Esse é o verdadeiro Cavaleiro do Zodíaco. Desculpa, Google, mas os seus por favor. Vídeos do X-Men Evolution me mandar, por favor, os vídeos do X-Men Evolution fazendo sexo? Desculpa pelo inconveniente. Desculpe. Ai, muito bom. E aqui tem uma busca que é logo em seguida desta, eu acho que deve fazer parte desse mesmo cara, tipo, continuação do diálogo dele. Escreveu, eu não vou bater punheta. Desculpa, Google, né? Desculpa, eu não vou bater. Eu imagino o cara, tipo, depois do cara, será que ele acreditou? Desculpa, Google, no Google, não vou bater punheta. Pode me mostrar as imagens. É pro meu TCC, Google. Ai, e pra terminar, foi uma que eu demorei um pouquinho pra descobrir o que é, mas depois eu saquei, que é essa aqui. Rabo versus Vandal. Caraca, não acredito. Van Damme. Tinha me ligado, Van Damme. Agora o rabo demorou. Rabo versus Van Damme. Isso é uma paródia pornô, né, cara? Vandalizando o rabo. E é isso, terminei, papai, pode me limpar. Ah. E eu só queria contar pra vocês que eu achei três imagens do quadro do Capitão América. Ah, não. Onde você entrou? Olha, você tá... essa pergunta aí, ó. Eu confio no 5 horas. Não confia, não confia. É. Não confia, não, porque é umas paradas muito bizarras. Desculpe. Pronto, ó, ele saiu. Um deles eu acho engraçado. Pô, mandando, eu não quero nem saber, cara. Não, pelo amor de Deus. Mandar agora e apagar antes que já tá permitido no surubão. Ah, chupando. Não. O que tá acontecendo? Que lojinha tá muito bolado. Chupando o cu do circo. Pô, vai te falar. E a última? O lojinha ficou bolado. A última tá melhor. Adriana voltou nesse momento. Eu tô aqui cochilando. Aí eu acordo e falo, deixa eu ver aqui o que eles estão falando do surubão. A primeira coisa que eu vejo é isso. O lojinha ficou puto porque é o ciclope tá ali. Imagina ser qualquer um. Tá boladaço. Já avisei no surubão. Aí, pô, lojinha. Ele já avisou a polícia. Vai pagar agora tudo. Já avisou a polícia. Rápido. Já avisei. Ele avisou a polícia do surubão. Paguei. Daqui a 3 meses, quando ele vê essa mensagem... Ai, ai. Mas eu não vou dizer. Eu tô com essas imagens na minha cabeça. Mas é isso aí, lojinha. Pode encerrar. Okay. Briga, lojinha. Obrigado. Não sei se eu agradeço por esse último da reta final. Ou se eu agradeço que eu vou dormir agora. Só sei que né, foi um acontecimento essas últimas retas. Qual a perguntinha? Que tá acontecendo? O que você tá falando? Ele tá bem, cara? Ele tá muito atordoado. Eu tô atordoado. Ele não tá conseguindo entender o que aconteceu. Você tá com tóxico aí, é? Não pode contar, Júlio. Tá. Enfim, até semana que vem. Alguém tem música pro Nazik não colocar? Pediram Skylab nos comentários. Então, ótimo. Bota qualquer uma do Skylab. Exceto essa que o 5 horas falou. Nossa. A gente pode falar tchau? É, agora falar tchau. Boa noite até semana que vem. Ou não. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Juízo vocês aí. Apoiem o Real Novo. Tchau. Deja vu. I've just been in this place before. Higher on the street. And I know it's my time to go. Going